Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais trabalhosa do que a minha educação. Não é nem trabalhista, é trabalhosa, cara. Olha que eu sou um cara que dou bastante trabalho, viu? Você é casado, cara. Como pois você é. Dá trabalho? Você lava a louça? Por isso. Você lava a louça? Lavo louça, eu cozinho, eu passo roupa, eu costuro. Cara, pena que você já tá casado, senão eu casaria com você. Minha casa tá uma bagunça. O que você vai fazer depois aqui do podcast? Eu vou fazer umas edições. Tem umas roupas pra lavar aí, velho. Tem pra passar também? Pô, se tem, cara. Eu não sabia que você era um cara prendado. Pô, cara, sabe cozinhar? Acho que eu sou um dos últimos que... Sabe cozinhar bem? Sei, cara. O que que você faz? Cara, eu gosto de fazer de tudo, cara, mas eu gosto de fazer bastante hambúrguer, velho. Eu sou campeão em hambúrguer. Ô, vamos fazer um hambúrguer um dia lá em cima aqui na churrasqueira aqui. Bora! Fechou? Fechou. Aí, Fabi, tá prometido aqui, hein? Ô, Romer, hoje é um programa especial e você precisa entender que tem que avisar para as pessoas como elas participam. Pois é, hoje é uma live especial, dedicada para pessoas especiais que são os nossos membros. Então, isso. Torne-se membro, o importante é para você ter acesso com antecipação da nossa agenda, mandar também a sua pergunta, né? E também já deixa o seu like, se inscreva no canal, né? Se inscreve pra gente chegar aos 6 milhões, tá quase, certo? Isso aí. Chegando aos 6 milhões, tem documentário sobre o podcast. 5 anos de podcast, 6 milhões. Porra. 2 bilhões de views. Vamos aí, né? Chegando aos 3 bilhões. Então já dá like agora, porque o papo vai ser muito legal. Queria muito falar com eles. Eles fizeram um debate aqui com os liberais do MBL. Depois a gente vai deixar o link aí na descrição pra vocês verem também. Ou fica no final aquele vídeo sugerido, né? Vou colocar, né, o vídeo sugerido aí pra galera. Fechou. Então sejam bem-vindos, quem quer começar? Itamir, sua câmera aquela, se apresenta pro povo e quero meu presente, porque primeira vez que vem aqui, tem que dar presente. Salve galera, um prazer aí, Vila, obrigado pelo convite, eu sou o Tamir Felipe. Eu sempre brinco, né, que minha mãe já sabia que eu ia trabalhar com a internet, né, colocou Tamir Felipe, então é só pesquisar que... Não tem outro Tamir. Não tem como. Se até buscar puxar a informação lá, que tem 200 Tamir no Brasil, mas eu nunca vi nenhum, só vi eu. Mas o plural tem. O Tamires? Tamires tem. É, quando o pessoal... Porque tem isso, né? Nome estranho. Quando, como é que é seu nome? Tamir. Como é que é? Já a vida inteira fica nessa, né? Na portaria os caras anunciam, né? Tamires tá aí, né? Isso. Aí eu sempre falo. É o feminino de Tamires. Tamir. Aí o pessoal fixa, tá ligado? O masculino. O masculino, é verdade. O masculino de Tamires. Isso. Aí o pessoal firma e aí é mais fácil, tá ligado? E o que, que você trouxe aí pra mim? Provocação. Provocaçãozinha. Presente inútil. Presente inútil. Eu trouxe... Não, você não fez isso. Sim. Você não fez isso. Fiz. Ô, Kim. É, ele tá mandando, mas é engraçado, né? Aqui, ó, livro amarelo. Primeiro fascículo. Inútil, primeiro fascículo. Inclusive com as minhas anotações aí, ó. É, o cara leu e anotou. Que eu aqui, sou... Ó. Eu costumo dizer que eu sou o adversário político, o melhor adversário político que alguém pode ter. Que eu bato nas ideias, não é nas pessoas, não. Então tá aí, ó. Fiz... Já começa com uma mentira, porque ele não é amarelo, né? As páginas são em branco aqui. Custava pintar as páginas de amarelo, pelo menos? Então tá aí, ó. O primeiro fascículo, esse é o primeiro fascículo, já são 5, pelo menos, no momento que a gente tá gravando. E o primeiro fascículo é um presente inútil, né? Basicamente a tese do Bostil, fala muito de Neymar, Cruzeiro de Neymar, fica nessa tá daí. Zoando. Juro pra você. Não. Juro, juro. Cara, esse é o tipo de livro, assim, com todo respeito ao tipo de livro, eu já fiz uma crítica. Com todo respeito, o cara joga a merda no livro e depois fala, com todo respeito. Com todo respeito, eu vou de respeitar agora. Adorei isso. Já, você é merda, você é o boss, com todo respeito. Eu fiz uma crítica lá no canal em relação ao livro, os pontos, cada ponto que eu anotei aí, que destacou. Inclusive, tô dando pro Vilela até com as anotações específicas ali. E leitura, por exemplo, aqui, leitura econômica ruim, algumas soluções corretas. Boa lá, tem um monte, ó, de coisas assim, ó. Capitalismo, livre mercado versus capitalismo, é. Cara, e esse negócio eu tava, foi bem na época assim que eu tinha, sabe quando você vai na livraria, pega um monte de livro assim, aí sei. Você fica e volta para casa doido para ler? MBL concorda com Haddad. Exatamente. Tá aí, ó, anotado, depois você lê aí, só a coisa que você quiser aí, ó. E aí, não, mas você só lê só as coisinhas ali, tá? Porque é um presente inútil. Ah, tá. Porque a sensação que eu tive lendo esse livro, no meio, assim, foi tipo... Aí eu comprei um monte de livro e você fica aquela ânsia de comprar, de ler, né? Aí, nisso, um seguidor do MBL tinha me mandado pra eu fazer uma crítica. Sim. Aí, no meio que eu tava lendo esse livro, eu falei assim, gente, por que, que eu tô lendo isso de tão ruim que é? Por que, que eu tô lendo meus livros se eu queria ler, sabe? Essa é a sensação que eu fiquei. Serviu pro debate, né? Serviu pro debate, tá aí. Exato. Então tá aí, o presente inútil, não leva pro coração não, pessoal do MBL, mas infelizmente o primeiro fascículo é muito ruim, é muito inútil. É que nem o vinheteiro fala, fezes! Não sei se é não, fezes. Não, ele tá limitado, certo? Isso aí são fezes. Não sei se chega a ser fezes, mas assim, é um livro que... Fezes, ampola dourada. Quero ter uma opinião também sobre. Até agora eles lançaram 4 fascículos, mas eu acho que, se eu não me engano, serão 7. Daí vai virar outra coisa, não é? E aí eles vão pegar tudo isso e vão transformar num livro só. É. Entendi. Então parece que já chegou nas editoras os 4, e os 5 parece que chegou exatamente esses dias, assim. Então... É, eu vi eles comentando lá que o quinto fascículo já tá escrito, parece que já tá pronto, já que eu tava fazendo algumas críticas e o pessoal tava dizendo, não, mas é porque a gente falou disso no próximo. Aí... É. Charlie, é contigo então, se apresenta pro povo e meu presente. Bom, meu nome é Charlie Barker, eu sou poeta, sou escritor e eu caí de paraquedas, né? Graças àquele debate que fiz com meu amigo Frederico Crepe lá no Espectro, né? Com o Jones e os comunistas. E assim, eu tô muito feliz de estar participando. Eu sempre soube que um dia eu ia sentar aqui. Quando eu conversei recentemente com o Rodrigão lá do... O Rodrigão não, o Robertinho do Três Irmãos, e eu falei a mesma coisa pra eles, né? Que são dois podcasts que eu sempre tive muito interesse, assim, de participar. Que sempre que eu me imaginava, eu falava assim, não, um dia eu vou estar ali. E eu sabia que um dia eu ia sentar aqui. Não é como se, não, eu tenho vontade, quem sabe um dia não. Eu falava, um dia eu vou, só preciso da chance certa para poder fazer acontecer. Então hoje eu tô aqui realizando um objetivo, assim, né? Tô muito feliz por conta disso. E o cenário é igual no vídeo, é maior? Não, é muito mais legal, cara. Não, é muito mais legal. É muito mais, nossa, é muito mais legal, cara. Depois que acabar, eu vou ficar olhando, assim, um monte de coisa, ficando louco. E o que ele não viu. Tá? Ô, Andréia, é muito, muito você legal. Sabe do que assim. Eu tô falando, né? Não mostra aí, não. Isso aí é menor pra idade. Ah, mostra não, sei. Mostra não. Tá bom, já viu. Mostra aí, não, então. Mostra não. O presente então... grosseiro aqui, não mostra. Tem que ser 18 mais. É, 18 mais, então melhor não. É, o YouTube vai derrubar. Mas seja bem-vindo, cara. Ah, muito obrigado. E o presente que eu trouxe pra você. Bom, ele é inútil porque não tem como usar, né? Mas eu trouxe pra você porque ele tem uma história interessante por trás, que é uma história de amor. Né? Deixa eu colocar na câmera de cima aqui, ó. Eu acho, inclusive, que combina com o cenário. Você pode colocar em algum bichinho que tiver aí pra ele usar. Deve ter algum... Acho que não cabe nele, não. Mas talvez depois você... Tem tanta coisa aqui que eu acho que talvez você ache alguma coisa. Bota no Leão da Frozen. Talvez dê. Aí, putz, não deu. Não dá. Mas deve ter alguma coisa aí, depois coloca. O Mr. M. É o Mr. M mesmo, não, aquela mas massa. Tudo bem, depois... Não, a gente coloca. Ah, depois... no, aqui, ó, no... Chocolate. Foi feito pra ele aqui, ó. Como chama o cara? Ih, não para. É o Goonies, né? É o Goonies. É o Goonies. É, não para. É. Gente... Depois alguém traz alguém pra algum bichinho pra poder usar o óculos, mas... Qual a história desse óculos? Então, a história desse óculos é o seguinte, cara. Eu tinha uma amiga... E aí essa amiga, ela tava pra se mudar pra Guatemala. E ela precisava muito que alguém ficasse com uma gatinha que ela tinha. Ah. E eu sempre fui um cara que eu odiava gato. Eu falava, tipo, não odiava que eu ia cegar e chutar o gato. Mas era tipo assim, ah, gato é sem graça, me incomoda, solta pelo, não sei o quê, não gosto de gato. Ele não gosta da gente, gosta... É, ele não gosta da gente, eu não gosto deles, então eu não gostava de gato. Só que ela ia se mudar e ela não tinha com quem deixar uma gatinha que ela tinha. E aí ela chegou pra mim e falou, olha, eu vou pra Guatemala, eu não tenho com quem ficar, não tô encontrando ninguém pra ficar com essa gata, você pode ficar com essa gata pra mim? E aí eu, por amizade, falei assim, tudo bem, vou ficar com ela. E o que aconteceu, cara? Quando eu comecei a conviver com a gata, eu comecei a ficar apaixonado pela gata. Mesma história que aconteceu comigo, cara, eu sempre também, esse negócio, ah, não gosto de gata, não sei o quê. Aí meu filho adotou um morango que nasceu aqui. E eu adoro o gato, cara. Ele fica igual de mim também. E então, tal. Comigo foi a mesma coisa. E Mariela, o nome da gata. Quase o nome da minha ex, hein? Ih, rapaz. Denúncia. E aí, eu comecei a conviver com ela. E essa foi uma época muito solitária da minha vida. Assim, eu tava começando ali. Porque antes de eu me envolver com política, com essas coisas todas, eu era poeta, basicamente. Então, eu escrevia poesia. Eu tenho 5 livros de poesia publicado. E não trouxe certo? Nenhum. Eu trouxe, só que eu esqueci, tá na mochila. Mas tá aqui? Tá aqui. Ah, tá aqui. Depois pega pra gente. Eu sentei aqui e eu pensei assim, putz, esqueci, mas tá aqui, tá na minha mochila. Aí a gente. Eu tenho 5 livros de poesia publicado, então eu sempre fui um poeta, assim. E eu sou um poeta triste. Então, quanto mais triste eu tô, mais poesia eu escrevo. É emo. Sabe? É emo, emo, emo, emo. A gente até veio no caminho, não foi, Gustavo? Ouvindo música. Ele falou: coloca a música que você quiser aí a gente veio ouvindo só música triste, o caminho todo, assim. Exatamente, Helena. Exatamente. E ele escrevendo. Exatamente. Exatamente. Tem aquele meme lá no Twitter que o cara com a caneta tá pegando fogo assim no papel, então. Esse é fácil. O Keller's Whispers lá? Boa. E aí eu tava seguindo numa vida assim de escrever poesia, tava vendendo uns brigadeiros na rua e convivia, assim, grande parte dos meus dias eram solitários. Então, aí quando eu comecei a conviver com essa gata, eu comecei a perceber que ela tinha muita personalidade e ela era extremamente inteligente. Então eu comecei a me apegar muito a ela. Ela era uma gata muito próxima de mim, ao mesmo tempo que ela era muito arisca. Então ela tinha os momentos dela. Quando ela queria ficar junto de chamego no meu colo, e quando ela não queria, que eu ia colocar a mão nela e ela me mordia. Era nesse nível assim. Então eu me apeguei muito com a gata nesse tempo. E quando eu fui morar, porque nessa época eu tava morando no Rio de Janeiro, e quando eu fui morar em São Paulo, infelizmente eu não pude levar ela junto comigo, deixei ela na casa da minha mãe, porque eu fui morar num quartinho lá em São Paulo, ali no centro, aqui no centro de São Paulo, e não podia levar bicho. E aí eu voltei pra buscar ela meses depois. Só que quando eu voltei, ela tinha fugido, e nessa fuga ela contraiu uma doença de gato chamada Filve-Felve. Um negócio assim, que é tipo a leucemia de gato, né? Então ela ficou muito doente, e aí foi um sofrimento, assim. Eu fiz tudo que podia pra poder... Gastei o dinheiro que eu tinha e ganhei o dinheiro que eu não tinha, tentando melhorar a qualidade de vida da gata com uma doença que não tem cura. E aí, no final das contas, ela acabou falecendo. E quando ela faleceu, eu entrei num luto, assim, que parecia que eu tinha perdido alguém da minha família, sabe? E tinha perdido mesmo, na verdade. E fiquei muito triste por muito tempo, assim. Fiquei muito abalado com a perda dessa gata. Hoje eu tô contando isso, mas eu não quero deixar ninguém aqui triste, não. É só pra demonstrar, assim, que se eu tivesse ouvido essa história antes, quando eu não gostava de gato e ouvisse isso, eu ia ficar meio que... Que besteira, sabe? É um gato. Que besteira. Até o dia que você vive essa coisa e percebe que... O sentimento humano, ele, você vive ele na maior sensibilidade possível, independente do motivo dele, né? Essa é uma característica, assim, singular de nós. E esse óculos ficou lá, porque eu tinha comprado ele pra ela, inclusive... Você chegou a tirar foto dela com ele? Tirei, tem foto dela usando ele. E aí eu comprei um igual pra mim, então a gente ficava de duplinha, sim, né? Cada um com óculos vermelhinho. E depois que ela faleceu, esse óculos ficou lá por muito tempo, assim. Porra, tem um valor simbólico. Tem um valor simbólico pra mim, só que como, assim, completamente inútil, né? Eu não uso pra nada, mas... Aí quando falou sobre presente, que era um presente que poderia ter uma história, eu pensei assim, ah, eu vou levar o óculosinho, eu acho que combina com o cenário. Total. Acho que não tem nenhum óculosinho aqui, não. Então acho que... já fica aí essa história, porque é uma história de amor, sabe? A história de amor entre um homem e uma gata. Lição da história dele, ó. Não deixe o pet entrar na sua casa, senão você não vai mais largar, viu? Se deixou entrar, só entra, não sai. É exatamente isso. Pois é. Frederico, é contigo agora. Tua câmera aquela lá. Qual? Aquela mais à direita. Bom, gente, satisfação muito grande estar aqui. Agradeço, é uma honra, né? Para quem não me conhece, né, meu nome é Frederico Crepe, sou professor de filosofia lá em Minas Gerais, do ensino médio. Cadê, né? Então, as pessoas... pô, tem gente que me sacaneia com a questão do sotaque, mas entra aí, cara. É um sotaque mineiro mais... Mais mineiro. Mais light, assim, às vezes, né? Porque Minas tem as gradações aí do sotaque. Vocês vão ver, o sotaque vai aparecer. Ele vai aparecendo. Um bocadinho. Vocês vão perceber. E eu tô nessa luta aí de participar da política, né, de estar engajado politicamente já tem aí mais de 10 anos, né, se a gente for parar para pensar, e mais ativamente na internet, desde ali de 2022, já tinha ali alguma coisinha no Twitter e tudo. Conheci o Tamir, inclusive, quando a gente trabalhou na campanha do Ciro Gomes em 2022, e a partir de 2023 eu criei um canal no YouTube para fazer alguns comentários políticos, alguns comentários ali também envolvendo alguma questão da política econômica, do governo e... tentando ter uma perspectiva mais crítica do que se chama da austeridade, né? Que é aquela questão de você achar que você cortando gasto você vai resolver os problemas do país. Eu acho que isso é um problema econômico muito sério e um problema moral muito sério também, porque você coloca a vida das pessoas em risco a troco de uma ideologia que, no fim, ela não funciona, ela não dá certo, né? E aí eu fiquei muito preocupado com isso, então sempre tentei desenvolver uma crítica boa. Felizmente tem dado certo, assim, tem crescido bastante, tenho tido oportunidade de debater, igual o Charlie falou, a gente debateu lá com os comunistas, deu uma boa repercussão, a gente conseguiu fazer um bom embate, inclusive, lá com os comunistas. Muito elogioso. E, no mínimo, eu acho que a gente conseguiu fazer um debate até melhor do que a gente estava imaginando, assim, até melhor do que eles estavam esperando, inclusive, e a gente conseguiu impor uma série de dificuldades ali. E foi uma discussão muito boa, muito construtiva, né? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. É, sobre a questão do presente, uma coisa interessante, né? Eu não estava lá na minha casa quando eu recebi essa questão do presente, mas eu pensei, poxa, olha que coisa interessante. Por que, que eu estou em São Paulo? Vou contar para vocês. Ontem nós participamos, né, de um congresso, de um movimento nacionalista aqui, e eu especialmente vim também porque eu fui no show do Oasis, né? E aí... Pô, tentei ir. Eu estava, e para vocês verem, né, uma questão... E aí o que que eu fiz? Eu trouxe o meu crachazinho do evento, que eu pude fazer uma fala nesse evento, nesse congresso da Brasil Grande, né? Que é essa organização que ela está tentando resgatar essa consciência nacional desenvolvimentista, essa consciência nacionalista no Brasil. E eu pude fazer uma fala sobre a crise do modelo econômico, a crise do modelo político brasileiro, a crise que se gera a partir desse modelo econômico. E aí eu aproveitei também e trouxe um copinho do show do Oasis, uhum. Porque... Pensei, vou levar essa lembrança pro Vilela, porque... e aí tem a questão simbólica, né? Passei por poucas e boas nesse ano, o Tamir sabe, o Charles também sabe. Uma montanha-russa emocional, né? E esse copo, ele tem um simbolismo muito maior do que ele representa, esse crachá também de estar aqui. Porque inicialmente eu só ia vir aqui e no show, nem ia participar do evento, nada, mas... A vida ela vai te proporcionando certos encontros, certas possibilidades, e ela acaba sendo um negócio muito interessante, né? Então, é uma coisa que eu costumo falar, que eu acho que é muito legal, que a gente tem uma capacidade de atribuir sentido às coisas, né? De atribuir sentido a certas coisas, que é um sentido que a gente faz, é uma capacidade humana nossa, coloca, né? A gente que está colocando. Para um animal, não existe isso, né? Exatamente. Exatamente. E aí, nesse ponto, tem toda essa questão emocional, então tem um pedacinho da minha alma aí em cada um desses presentes, por mas questões. Tá bem agora. Sim, sim. Claro, é uma satisfação muito grande, inclusive, né? Porque tô aqui. Trouxe esses presentes, esse pedacinho da alma. Esse ano foi ruim. Sim, foi... sim, mas isso é um coroamento, tá... né? Eu tô aqui num dos principais podcasts do Brasil. O principal, né, Léo Vilela? Tô aqui discutindo uma série de ideias interessantes. Você tá falando. Eu só esqueci o livro. Rapaz. Esse livro, A Solidão, A Porta Que Não Abre, foi um livro... Esse livro é especial porque esse livro eu escrevi ele quase inteiro numa madrugada. Uma madrugada muito... Triste também. Triste também. Vocês estão muito triste, cara. Não, mas agora... Se eu contar essa história, é o tipo de história que só dá pra contar no off. Mas assim, foi uma dificuldade aí que eu passei. E por conta... Se você ler o livro, você vai perceber, né? Mais ou menos o que tava acontecendo. Que time você torce, Charlie? Ah, eu não torço pra time nenhum. É por isso. Eu torço pro Corinthians, eu tava triste, né? Não, minha camisa é da seleção brasileira. Eu só torço pro Brasil durante Copa do Mundo. Então não. Agora, time de futebol... Vocês estão tristes desse jeito e não torce pro Corinthians. Se fosse pro Corinthians, tava feliz, pô. Vasco? Eu entendo. Sou corintiano. A gente é corintiano, né, Romero? A gente somos corintianos. Eu ia zoar o Fred, que ele tá triste assim também, por causa do divórcio. Também tá triste. Por quê? Pô, o cara explanou, mas divorciou? Não, eu casei, né, em novembro de 2022. Boca grande. Foi mal. Eu sou uma boca de sacola, velho. Eu separei. Me conta segredo, não, que eu sou boca de sacola. Deixa o cara, velho. Ele separou esse ano agora, início do ano, né? Aí teve esse processo. Putz, tava 11 anos juntos e tal. E foi um processo. Aí, ó, tô falando. Foi um processo meio de altos e baixos, mas foi muito bom que eu consegui. Não, isso não afetou meu trabalho, isso não afetou. Tem filhos? Não. Então é muito mais fácil. E isso não afetou meu trabalho. Cada um sofre pela gata que merece. Tive uma resiliência muito boa nesse processo em que eu consegui mudar, montei minha casa sozinho. Tô morando tranquilo lá agora. Eu já falei pra você vir embora pra São Paulo. Tranquilo. Inclusive, não parei de produzir nada. Aumentei a produção e o canal deu muito certo esse ano, inclusive, né? Então isso é uma coisa que... É um ano que começa de um jeito, mas termina de um outro completamente diferente. E aí eu acho que é uma espécie de coroamento nesse sentido, né? Por isso que tem essa questão. Tudo tem seu lugar. E só aproveitando que eu falei em gata, um beijo pra minha lindíssima esposa que tá me assistindo. Que eu comecei um negócio em cima de nós, tá vendo? Eu tenho esposa também. Eu tenho esposa também. Não é legal, cara. Sua esposa. Fica bem tranquilo. Tem esposa, tem namorado e vocês. Essa mesa aqui tá dividida. Um beijo pra minha filha também, pra toda a minha família, minha mãe. Meus sogros também, que devem estar aqui. Vamos pra poesia, né? A pin-top, você tem que enfiar os dedos no ralo e tirar toda a sujeira. Bom, né? Vamos mudar de assunto. Mas sejam bem-vindos, galera. Podemos começar com o quê? Explicando conceitos aí? O que vocês acham? Dentro da esquerda vocês estão onde? Ou definir esquerda e dentro da esquerda? Eu acho que primeiro a gente tem que dar uma declaração para limpar o terreno. Vamos lá, então. O trabalhismo é a vertente política mais bem-sucedida da história do Brasil. Vamos e lá. O Brasil de hoje só existe por conta do trabalhismo. Por conta do trabalhismo, naquilo que ele avançou, naquilo que ele conseguiu reformar o Brasil. E mesmo nas derrotas, as derrotas não conseguiram acabar com o legado do trabalhismo até hoje. Então isso tem um impacto muito grande. Então se o Brasil tem hoje a capacidade de recuperar o motor da história e recuperar esse processo histórico de crescimento, de desenvolvimento, de superação dessa série de problemas que a gente tem hoje, isso é o legado do trabalhismo que colocou e está aí até hoje. Acho que é um... E é engraçado que os duelos assim, principais de esquerda e direita hoje é a favor de manter ou destruir coisas que o trabalhismo construiu, né? É. Então, por exemplo, teve aquele embate clássico entre eu e mamãe falei lá também no debate sobre CLT, coisa e tal. É isso também, uma conquista dos trabalhistas ali, né? Proteção do trabalhador, enfim. Tem esse debate também que a gente briga muito forte pela industrialização. Pessoa física, a gente vai falar sobre tudo isso, sim, né? Mas onde nasce o trabalhismo, o conceito... O Brasil se inspira em alguém. Eu estava conversando aqui antes de começar o podcast sobre o que aconteceu na Polônia, né, com Lewalesa, que o Lula foi muito inspirado, né, sim, nos movimentos aqui que aconteceram. Eles não gostam muito de lembrar disso não, mas é. Eles não gostam muito não, porque o Lewalesa foi ele foi opositor do regime comunista, né, da Polônia. Verdade, né? Verdade. E ele ajudou a derrubar o regime. Ele foi o primeiro presidente da Polônia depois do regime, né. E... Ele é um sindicalista também. Não casa muito bem com a estética, eu tava lá esquerdista no... soviética que alguns costumam usar com a estrelinha no peito e tal. Aí... Verdade. E eu tava no olho do furacão, apesar de eu nascer no interior de São Paulo, eu já rápido mudei para São Bernardo e estava lá na época das greves, meu pai metalúrgico, estudei com a filha do Lula, então estava lá naquele caldeirão quando estava tudo acontecendo, aquele movimento de greve e tudo mais, o nascimento do PT. Trouxe aqui José Disseu, Marilena Chaui. Então, a gente começa daí, vamos começar de trás. Acho que dia antes, né? Ali já é o terceiro movimento do trabalhismo. Ali já é um momento de decadência, né? Porque o que acontece assim, o trabalhismo brasileiro, ele tem algumas características específicas em comparação com o trabalhismo de outros países, né? Então, quando você vê essa questão do trabalhismo, ela está muito associada com o avanço da industrialização dos países. Tá. Então você tem ali no século XIX um processo de avanço da industrialização, já tinha, né, um processo anterior, mas isso intensifica no século XIX, e você tem ali Inglaterra, na Europa Ocidental ali, começando ali nos Estados Unidos também, mas um pouquinho mais atrasado em relação aos países europeus, né, que é esse processo muito forte de industrialização e um processo marcado pela brutalização do trabalhador, né? Jornadas de trabalho extremamente exaustivas, criança trabalhando... Caramba, é mesmo. Mulher grávida trabalhando... Mulher grávida? Com certeza. Não tinha... Ali no século XIX era uma selvageria gigantesca. E aí, quando a gente tinha esse processo ali no final do século XIX, você tem o que se chama da questão social, né? E aí você tem... Já no início do século XIX, já ali naquele meio, os debates sobre as alternativas ao modelo capitalista, que muita gente já estava pensando, né? Aí você tem o que o marxismo depois rotulou como socialismo utópico, né? Sim. Que é essa tentativa de você pensar uma nova sociedade para além do capitalismo, de que forma que ela vai se organizar. E aí você tem vários pensadores ali pensando o socialismo utópico. Um deles, inclusive, influencia bastante o trabalhismo brasileiro, que é o Saint-Simon, que é o pai do positivismo, que ele vai fundar a doutrina socialista utópica dele justamente nessa questão de você ter uma elite dirigente da sociedade, esse avanço da ciência, do progresso científico, do progresso técnico e da indústria, né? Essa ideia de que você vai ampliar a riqueza da sociedade pela industrialização, pelo desenvolvimento tecnológico. Só que aí você tem, nesse século XIX, esse avanço dessa questão, da chamada questão social, e você já vai tendo essas respostas. Você tem o que eu falei do socialismo utópico, você tem o marxismo, que também entra disputando contra esses comunistas, esses socialistas anteriores, e você tem também até a Igreja Católica entra no jogo no final do século XIX, tem a doutrina social da Igreja, né? Tem a encíclica do Papa Leão XIII, inclusive, né? Que é a Rerum Novarum, que ela vai falar da situação dos trabalhadores, vai exigir melhores condições, melhores... a melhor participação dos trabalhadores ali no processo. Ela uma espécie vai... de seguridade baseada na solidariedade, exatamente, né? Querendo que todo mundo é gente e tal, e precisa ter um mínimo de bem-estar social, de seguridade em relação a eles. É, exatamente. Só que tem uma diferença entre, por exemplo, como a Igreja Católica estava tratando a seguridade do trabalhador e como, por exemplo, os movimentos marxistas e anarquistas que estavam em crescente no Brasil iam tratar a questão do trabalhador. Porque enquanto os marxistas, os anarquistas iam dizer assim, os trabalhadores eles sofrem porque eles são explorados. E se eles quiserem deixar de sofrer, eles vão precisar lutar para conquistar esses direitos, sabe? E para viverem numa sociedade melhor que dê aquilo que os pertence, que é o fruto do trabalho que eles estavam exercendo, enquanto a Igreja Católica ia para uma coisa assim. A gente tem sim que cuidar da questão do trabalhador, só que existe uma questão hierárquica entre o trabalhador e o patrão, entre o proletário e a classe burguesa, e eles vão em conjunto encontrar essas alternativas para melhorar a vida das pessoas, de maneira geral, numa espécie de parceria, sabe? Uma coisa meio moral, assim. A gente vai ser tudo irmão, a gente tem que pensar no bem do mundo de maneira até utópica, em algum sentido. E aí, os marxistas eles vão olhar para isso e vão dizer assim, fazendo desse jeito a gente não vai conseguir nada. Porque ninguém tá disposto a dar o poder, a ceder alguma coisa sem luta. Por quê? Porque dar qualquer direito ao trabalhador é efetivamente diminuir, por exemplo, a quantidade de lucro, claro, que a classe dominante... Não vai liberar isso de bom grado. Exatamente. Então existia essa diferença. Assim, também vale dizer que a gente pode pensar o trabalhismo a partir da proclamação da República, com o golpe militar de 1889. Teve muita influência positivista. Certo? Ali. Teve muita influência positivista. Que era positivismo? Positivismo é essa corrente que vem de Saint-Simon. Ele, depois de tomar... Saint-Simon, esse cara aí... É esse? É ele mesmo, ele mesmo. O Saint-Simon, inclusive, o Augusto, eu sou professor de filosofia, né? O Augusto Conte é o grande pai do positivismo, se você pega em termos filosóficos mais generalistas, né? Mas o verdadeiro pai ali, o criador, é o Saint-Simon, né? O Conte foi aluno, foi assistente do Saint-Simon. Marx, inclusive, também tem um certo tipo de ligação. Então, se você fosse, assim, a grosso modo falar, o Augusto Conte é, tipo, um aluno de Saint-Simon, vira um positivista, e o Marx também tem influência em Saint-Simon, que ele vira um marxista, entendeu? Marxista aí como se fosse... tem influência do positivismo muito forte, né? Essa ideia do socialismo científico, por exemplo, é uma ideia positivista. Inclusive, né? Aí no Brasil, essa ideia positivista depois vem de Augusto Conte, né? Ele ganha grande reverberação em dois polos aqui no Rio de Janeiro, uma corrente e no Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro tem influência, inclusive, nos próprios militares, né? E é por isso que tem a ver com o negócio da República, né? Sim. O movimento republicano, que é também o mesmo movimento abolicionista, é a mesma coisa, a abolição e a República é o mesmo movimento, tinha influência abolicionista, ou tinha influência positivista. Tá? Exatamente. E o que acontece? Quando ocorre a abolição dos escravos, esses escravos, eles são jogados à margem da sociedade. Não existiu nenhum tipo de política social, nada, nenhum plano, nada. Foi simplesmente, acabou a escravidão. Tanto é que a estrutura produtiva do Brasil nesse momento, ela se modifica muito pouco. Por quê? Porque agora o cara que era um ex-escravo, ele não tinha para onde ir. Então, em grande medida, ele acabou virando um trabalhador precarizado do ex-dono dele, sabe? Nossa. Nesse sentido. E os escravos, eles não tinham uma organização política. É claro que houve organização política. A gente tem a questão dos quilombolas, etc. Né? Das fugas e da frente que eles faziam contra a escravidão. Mas não existia uma consciência política no sentido de aprofundamento das questões sociais do jeito que a gente entende nos movimentos da Europa, por exemplo, que estavam acontecendo na mesma época. E aí o que, que eles fazem? Numa tentativa de um processo de embranquecimento do Brasil, eles jogam os ex-escravizados para o canto e começam a fazer políticas públicas para incentivar que os europeus viessem para cá, tá? Que também seriam... Para ser essa mão de obra. Para ser essa mão de... Mas por que não utilizar... Existia uma ideia de que o Brasil ele ia se tornar uma espécie de nova Europa das Américas. Trazendo... E aí esse processo ia passar por trazer essa massa imigratória europeia para cá. Italianos, alemães... Exatamente. Então o governo ele vai investir muito para poder fazer com que essas pessoas venham para cá dando subsídio, financiando e etc, etc. Da terra também? Da terra. Dá. E... Só que ao contrário do que parece... Não dá terra para os escravizados que estavam agora libertos. Porque a escravidão brasileira... A escravidão que começa a partir das grandes navegações, ela tem uma característica muito diferente da escravidão que acontecia antes. A questão racial na escravidão era muito forte. Então, o cara era negro e ele era naturalmente um escravo culturalmente e socialmente. Então, na medida em que acontece a abolição e ele deixa de ser um ex-escravizado, ele não perde essa condição de subalternidade. Entendi. Então, existe uma medida deliberada da sociedade para colocar essas pessoas para o canto, porque elas não são consideradas seres humanos. É muito diferente, por exemplo, da escravidão que acontecia na Europa antes do início mercantil. É porque é interessante colocar isso, porque na Europa o cara deixava de ser escravo, por exemplo, só que não existia uma característica racial posterior a isso. Então ele deixou de ser escravo, as suas gerações não iam viver com a dificuldade trazida da escravidão, que era o contrário do que acontecia aqui. Só que aí, na medida em que se traz muita migração para cá da Europa, as ideias da Europa também começam a vir para cá. Então, os movimentos políticos marxistas que têm origem na Europa, né, os anarquistas, etc., essa classe trabalhadora que começa a migrar, ela começa a se tornar uma classe trabalhadora mais organizada, porque tem essa coesão ideológica que já vinha sido tratada durante o século XIX na Europa. Que ele está falando da Europa. Só uma coisa, quem que é esse cara que você colocou aí? Augusto Conte, né, que é o pai, ele é o pai da sociologia, inclusive, né, o primeiro sociólogo. Ele defendia que a sociologia, inclusive, era a física social, que você tinha que descobrir as leis da sociedade. E ele defendia organizar a sociedade a partir desse olhar mais científico e tudo. Inclusive, a nossa bandeira, o lema dela é a origem dele, que é originalmente amor, ordem e progresso, e tiraram amor, suprimir o amor, progresso. Né? Inclusive, seria mais importante. Existem projetos, inclusive, para voltar, para botar o amor e tal. Olha, eu vou te ser sincero, eu não sou contra, não. Acho que seria também legal. Acho legal também. E, inclusive, duas observações, né, já que o Conte está na tela ali. Primeiro, existe uma caricatura muito comum do positivismo dentro da filosofia e da política. Eu sempre vi como uma caricatura, né? Quase um xingamento, né, na universidade. É um xingamento, exato, cientificismo, ou é conservador, reacionário. Não, não é isso. Não é reacionário. Não é, o positivismo... Não, porque a ciência ela tem um problema, né? Não a ciência ela tem um problema que ela é fruto da sua época, né? Sim. Então as pessoas olhando de frente pra trás. Igual, por exemplo, tinha uma questão muito forte, a questão dessa eugenia, né? É. A ciência, bom, a boa parte dela na época entendia que existia uma superioridade de raça ou coisa do tipo, algo nessa linha. É o darwinismo social. Isso. Não, mas isso é posterior, porque nessa época do positivismo era progressista. O positivismo ele não era conservador nesse sentido. Eu só peguei um exemplo pra as pessoas entenderem que a ciência ela é datada pelo negócio, sim, entendeu? Uma coisa que era visto como ciência, hoje em dia não era mais natural. Né? Porque se você pega, por exemplo, essa discussão do positivismo, igual eu falei, o marxismo ele bebe do positivismo pra caramba. Quando o socialismo, eles falam em socialismo científico, isso é uma influência positivista. Inclusive, tinha uma galera que defendia a fusão do positivismo brasileiro com o marxismo brasileiro no início, assim, né? No começo dessas coisas. E eles têm essa influência. Esse pessoal do Rio Grande do Sul, lembra que eu falei que tinha dois núcleos, um no Rio de Janeiro, outro no Rio Grande do Sul? Esse do Rio Grande do Sul, por exemplo, é extremamente abolicionista, só que eles acabam virando minoria quando vira a república. Só que aí ele tem algumas ideias que eles passam para poder pra fazer a primeira constituição, que eles mandam de ideias extremamente progressistas na época. Inclusive, prevendo reembolso para quem fosse liberto. Na primeira Constituição, essas ideias são vencidas, mas fica registrado. E lá no Rio Grande do Sul, eles depois... Pra você ter noção, basicamente o Brasil é um país rural, né? Sim. Os latifundiários da época, que se organizavam em partidos ali, né, regionais, inclusive o pai do Vargas, eles começaram a abolir naturalmente, antes da abolição. E os caras conseguem ver isso por registro de escravos, que foi diminuindo de nada, porque essas ideias positivistas do Rio Grande do Sul foi tomando conta de tudo, sim, e os caras foram virando abolicionistas. Isso, por ideologia. É progressismo. Progressismo da época. E o Conte, ele era um reformador social. E o positivismo vem com essa ideia da reforma social. E aí, uma outra curiosidade também, mais lateral, que o neopositivismo na filosofia também é outro xingamento. Não tem muita relação com esse positivismo do Conte, porque a única coisa que ele se mantém é essa ideia de você tirar a metafísica da discussão científica, que também é uma outra influência no marxismo também. O neopositivismo, se você ler o manifesto dos neopositivistas que é o, se eu não me engano, é o Hans Hahn, o Carnap e o Otto Neurath, tem uma defesa explícita do socialismo lá, no manifesto deles. O Otto Neurath, inclusive, ele participou de um experimento chamado Viena Vermelha, que era um governo social-democrata mais radicalizado, né, na Europa, que aí entra essa questão que eu ia comentar, que ele está falando que está entrando essas ideologias no Brasil, que estão discutindo na Europa. Essa questão social, ela alimenta muito esses partidos operários, né, que vão nascendo no final do século XIX na Europa, e são todos partidos com essa linha, partidos social-democratas, né, para poder disputar o parlamento, ainda mantendo um programa revolucionário de transformação do capitalismo, mas para disputar o parlamento nesses países centrais. Aí você tem, por exemplo, o SPD da Alemanha, que, se eu não me engano, é o partido mais antigo desses partidos de esquerda do mundo. Você tem ali, tem um texto, inclusive, do Engels no final do século XIX, ele já, ele perto da morte dele ali, que é um prefácio do, se eu não me engano, é do 18 de Brumário, ou de Luta de Classes na França, eu não estou lembrando direito agora qual que é, acho que é o do 18 de Brumário, que ele está falando da ascensão do Partido Social Democrata pela via do voto, e aí vem essa discussão. O que vai acontecer agora com os partidos da esquerda, com a questão social, com essa influência? Nós vamos fazer uma disputa parlamentar, em que a gente vai lutar pela reforma da sociedade dentro dessa via eleitoral, ou a gente vai disputar e vai usar isso só como um trampolim para um programa revolucionário para poder fazer a revolução acontecer. E aí isso gera uma disputa lá, já na segunda... Mas nos dois casos é através do sistema. Não, sim, a revolução não, né? Não, a revolução não. Depois de você estar lá dentro, porque, né? Existiu um debate nessa época. Entendeu? Os dois, eles vão no processo. Só que o social-democrata, no caso, né? Só que nessa época existia uma divisão, porque havia uma percepção em alguns intelectuais de que alguns preceitos, algumas ideias que o Marx e o Engels tinham escrito não estavam se confirmando, que o capitalismo estava se desenvolvendo para além do que eles tinham imaginado. Então, eles passam a defender essa ideia de... Por exemplo, quando os trabalhadores começaram a consumir... E ter mais grana e provavelmente não iriam topar essa revolução. Sim, essa questão também da proletarização da sociedade também, de você ter um cada vez mais proletários, e aí alguns autores passam a falar que não é bem assim. Aí tem um autor em específico chamado Edward Bernstein, que ele escreve um livro chamado Socialismo Evolucionário, que aí ele meio que inaugura esse debate do chamado reformismo. Tá. E aí entra essa polêmica, ó, vamos reformar dentro aqui do sistema, e a gente faz essa disputa, a gente espera a revolução, a gente não consegue preparar agora, ou a gente vai para a ação revolucionária. Entendi. De uma vez. Aí cria essa disputa dentro da Segunda Internacional, que acaba influenciando, de certa forma, a política que vem para cá, né? Porque o trabalhismo, de certa forma, é uma vertente reformista, né? Exatamente. A gente pode entender que a social-democracia, ela nasce de uma dissidência dentro do marxismo, dentro do socialismo. Que a ideia era, vamos acabar com o capitalismo por meio da revolução. Sim. Até que algumas pessoas começaram a olhar e... Não. Não vai rolar. Não vai, essa revolução agora, talvez não seja por um momento. A gente vai fazer reformas graduais dentro do capitalismo. Um problema, buscando melhorar a condição real desses trabalhadores. É isso. Né? A gente tem um problema real que precisa ser resolvido. Não dá para ficar esperando o momento exato para revolução. É. Vamos... Exatamente. Só complementando... A social-democracia, ela vai ganhar muita força no início do século XX, principalmente por conta do sucesso da Revolução Russa. Tá. Por quê? Porque depois da Revolução Russa, uma série de países começam a aderir ao bloco revolucionário, e você vai ter a União da União Soviética, que vai compor ali 15 ou 16 repúblicas, se eu não me engano. Então vai tragando, né, parte da Europa e parte da Ásia, e numa medida para tentar evitar a expansão revolucionária para o centro da Europa. Coloca esse mapa. Você começa a Revolução Russa, ela dá força para a social-democracia. Isso. Por quê? Porque na medida em que a Revolução Russa se expande, os países do centro da Europa, que eram capitalistas, percebem que tem um problema. Classe trabalhadora infeliz é a classe trabalhadora que vai te trazer perigo, sabe? O sistema, ele começa a ser colocado em risco quando a massa do proletariado tá infeliz com a sua situação. E se eles não estão... animam, né? Oi? E eles animaram com a Revolução Russa. Exatamente. Exatamente. A Revolução Russa ganhou muita força, viram que era um projeto viável, certo? E aí os caras começam a pensar assim, ora, a gente precisa dar alguma condição mínima para a condição dos trabalhadores... Porque se a gente não fizer isso, cara, esse problema revolucionário que se iniciou na Rússia vai virar um problema revolucionário aqui também, por exemplo, na Alemanha, sabe? Então, na medida para barrar o avanço revolucionário, se cria, né, essas sociais-democracias de sucesso que a gente vai conhecer nos dias de hoje. A história da sociais-democracia é uma tentativa de evitar que o capitalismo fosse destruído do mesmo jeito que tinha acontecido na Rússia. Então, se cria muita força nesses movimentos nessa época. E aí isso coincide com o que a gente está falando sobre o trabalhismo. Por quê? Porque o trabalhismo ele vai nascer como uma negação da velha república. Da república do velho café com... da chamada café com leite, né? Essa república oligárquica. Certo. Então, na medida em que a imigração europeia... na medida em que a imigração europeia vem para cá, trazendo essas ideias que já estavam ali explodindo na Europa, principalmente depois da Revolução Russa, vai criando uma mesclagem de coisas que vai tornando mais difícil a vida dessas oligarquias e vai colocando em xeque a velha república e o próprio sistema capitalista, certo? Tanto é que a gente vai ter as greves de 1917, que vão parar São Paulo, milhares de trabalhadores vão aderir à greve em 1917 em São Paulo, vão parar a cidade e aí os caras vão perceber assim, os trabalhadores realmente eles têm poder para fazer o que eles quiserem. Porque são eles que movem a sociedade, sabe? Só que aí, nos Estados Unidos já tinha acontecido aquelas famosas greves e tal? Sim, foi a final do século XIX, início do século XX, né? Só que nesse ponto aí, essas ideias da social-democracia, elas vão começar a nascer com mais força ali, porque aí há esse rompimento entre reformistas e revolucionários. A Primeira Guerra é um momento que marca esse rompimento, porque muitos partidos social-democratas, eles apoiam a Primeira Guerra nessa época, muito por conta da classe trabalhadora desses países apoiarem também a entrada na guerra, né? E aí há essa cisão, e aí vem por essa via da demanda por direitos aqui no Brasil, e aí você tem... Estamos falando agora de que época já? Aí já estamos falando do início do século XX, aí nesse caso estamos falando da República Velha no Brasil, porque aí você tem a consolidação... A República Velha cai em 30, com a Revolução. Porque aí você tem essa consolidação da República Velha, no sentido em que você tem esse pacto, né, do Brasil... o Brasil agrário, o Brasil que... Chante, dependente de café, né? Exatamente. Monocultura, né? Monocultura, esse pacto em Minas Gerais e São Paulo para poder governar o país e controlar. A gente aprende na escola que a política é café com leite. Isso, né? Mas você tem isso, só que aí entra, né? Porque você tem essa influência via direito trabalhista, no sentido de crescer essa demanda por mais direitos trabalhistas, por mais segurança para o trabalhador. E você tem já no bojo dessa Primeira República uma insatisfação com o próprio processo que o Brasil estava passando. E aí esse movimento positivista que estava lá no Rio Grande do Sul, que era extremamente progressista, ele perde força depois da independência. A independência do Brasil, a República do Brasil, na verdade, acontece em 1889, né? Aliás, antes, né? Não, 89. 89. 89 a abolição é 88. Ah, tá. Uhum. 89. Então, de 89 até 30 é o que a gente chama de República Velha. A gente aprende na escola café com leite, República Velha, mas acho que o termo mais ideal seria a Primeira República. Tá, sim. Tava conversando com um amigo meu, historiador, esse jeito, falou, a Primeira República é porque República Velha já dá uma conotação negativa, né? É verdade. Então é a Primeira República. O que que acontece? Essas ideias positivistas perdem força, essas do Rio Grande do Sul. Fica uma coisa muito localizada no Rio Grande do Sul. Só que aí no Rio Grande do Sul eles funcionavam como não existia esse país nacional que a gente falava. Não existia essa noção de nação. Era tudo uma coisa muito regionalizada. Era como se fosse o resto da América Latina, sabe? Pequenos países e tal. Então no Rio Grande do Sul eles criam uma constituição que é baseada nessas ideias positivistas, que é o que a gente chama de castilista. Castilista, Constituição Castilista, que é uma Constituição muito progressista, assim. Eles previam também a ditadura da República, né? Então era como se fosse o Executivo, se fosse o ditador entre o Legislativo e o Judiciário, fosse mais uma coisa de adereço, não esse modelo Montesquieu que a gente aprende hoje. Uhum. Só que eles ficam uma coisa muito localizada lá. E no Rio de Janeiro tem influência direta no Exército. Então, na academia, na formação dos militares brasileiros, tudo tem sempre essa influência positivista. Lá no Rio de Janeiro. Isso vai passando, que aí então são duas linhas, né, antes de chegar a Revolução. Essa linha positivista, que tem essa característica, e aí em 22 tem o que a gente chama de o tenentismo, que aí acho que eu botei até imagem aí, né, do tenentismo, não sei se eu botei. O Homer, enfim, procurei pra gente, por favor. O movimento tenentista é o primeiro a gente aprende como a coluna Miguel Costas Prestes, né? Que é aqui em São Paulo, eles começam a ficar revoltados, o exército e tal, e eles vão fazer uma manifestação contra o governo, eles fazem uma espécie de coluna, mas com uma espécie de guerrilha, né? E aí o governo começa a bater muito neles e tal, eles ficam meio que cabisbaixo, né? E começa a ir em direção ao Rio Grande do Sul. Lá o Prestes, ele que também era um tenente da época, pega um batalhão, assume, adere ao movimento tenentista. Isso que não, é? Isso é outro, isso é mais pra frente. Eu não sei se eu mandei, mas depois procura aí, movimento tenentista. Eles aderem o Presto liderando e encontra com o Batalhão de São Paulo do Miguel Costa, eles fazem uma coluna que fica invicta, atravessa o Brasil inteiro e fica invicta. Quando eles estão indo, adentrando o território coestal, eles vão vendo muita mazela que tá acontecendo no território. Uma coisa muito triste, miséria mesmo, sabe? O Brasil grande nesse momento é rural e tal. Enfim, esse movimento ele é um movimento revolucionário, ele fica invicto, não conseguem vencer eles, eles atravessam o Brasil inteiro e aí eles meio que dispersam. Uns ficam exilados e tal. Enfim, em 29, isso em 20, 22, não, isso aí é o tenentismo acontece em 22. Essa força fica lá. Em 29, Vargas já, do Rio Grande do Sul, com aquela grande influência positivista, ele era ele já tinha inclusive sido governador, né? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, que seria o governador hoje, na época era o presidente da província. É, né? O Vargas muito influenciado pelo Saint-Simon, que eu comentei antes. Que é aquela, essa força positivista. Do positivismo, ela vai influenciar o que nós vamos chamar depois de nacionalismo. Existia uma coisa dentro dos militares e do movimento tenentista que era, a gente não pode manter essa república das oligarquias e manter a situação brasileira como ela está hoje, porque a gente não consegue se modernizar. A gente não consegue acompanhar os países capitalistas que já estavam tendo um aprofundamento do seu capitalismo, enquanto o Brasil ele ainda não estava passando por esse processo. Então existe uma tentativa, uma vontade, um desejo de... O nacionalismo ele quer modernizar o Brasil e isso vai ser via técnica, via ciência, certo? Vai ser um projeto pra frente. Por que que é importante entender todos esses movimentos que a gente tá trazendo? A gente falou do anarquismo, do marxismo, do socialismo utópico com o Saint-Simon. É porque o trabalhismo, ele vai nascer de uma espécie de mistureba desses movimentos que estão acontecendo. Caldeirão. Certo? Tem influência, esse caldeirão, tem muita influência da dentro. Também, da doutrina social da igreja. Exatamente. Né? Inclusive, pós ali, só dando um pulo pra frente, mas depois a gente volta, o Vargas ele vai utilizar muito da Igreja Católica pra poder ter aderência popular, né? Uma das primeiras coisas que ele vai fazer ali é instituir o ensino religioso nas escolas, né? Por quê? Porque ele queria a ajuda da Igreja Católica, porque a gente está falando de um país com uma formação extremamente católica, né? Então como é que você alcança as massas? Você utiliza... E o Vargas que não era cristão. É, ele era agnóstico. Mas sabia da importância. É. E mas aí isso é um homem genial, um extremamente progressista. Aí o que acontece? Em 22, ele aí teve esse movimento, esse negócio dispersa, fica exilado. Em 29 e 30, tem uma eleição presidencial na República Velha. E eles achavam que ia ganhar. Por que que acontece? Era por República Café com Leite, né? A São Paulo. Paulo e Minas Gerais ficavam se alternando no poder. E aí o São Paulo era a vez de passar para Minas, e eles resolvem que não quer passar. E aí Minas Gerais, é uma parte da burguesia, né, brasileira, rompe e acha que tem que se unir ali junto com Getúlio, e que no caso foi o João Pessoa. E aí eles têm isso aí é quando Vargas chega em São Paulo, Vargas é aclamado, assim, multidões, assim, já achavam até que ele ia morrer de ser pisoteado, assim, quando ele chega em São Paulo e tal, nessa eleição. Essa eleição foi a eleição com mais voto na República Velha, teve a primeira eleição que passa de 1 milhão de votos, porque naquela época também não tinha o sufrágio universal, né? Naquela época só podia votar quem fosse alfabetizado, tivesse posse. E mulher também não podia votar, não. Lembrando que naquela época, sim, a fraude comia solta. Isso. Né? A fraude comia solta. Não era uma eleição, na verdade, né? Era tudo fraudado e tal. Era um acordo de cúpula ali pra ver quem ia ser o presidente. Isso. E legitimava isso no processo eleitoral. Inclusive, voto impresso, né? Voto do papel, os caras trocavam, aquela confusão danada, né? Aí Vargas perde pro Washington Luiz. Na época não tinha urna eletrônica? Não tinha. Perde pro Washington Luiz. E aí, beleza, fica aquele burburinho. Aí Vargas falou, vou tentar... Fica aquele espírito de... Vamos dar golpe, né? Pra acabar com esse negócio. Só que Vargas era um cara muito temeroso, né? Negócio de golpe, porque golpe tem uma característica, né? Se der errado... Bolsonaro que o diga, né? Se der errado, né, velho? Então Vargas, ele era um cara muito... Alguém falou aqui, o golpista só vai preso quando der errado. Quando não dá errado, ele tá no controle. Quem vai preso é você. Exato. Não, e é engraçado, porque a gente fica falando isso aqui do Bolsonaro, mas depois vai pra frente, vai ter um episódio também em relação aos comunistas. Mas vamos lá, vamos linha, lá. Que vai ser bem legal. Não vou avançar ainda, não. Aí ele, em 30, ele libera, ele é o governador do Rio Grande do Sul, ainda libera pra conspirar. E ele liga pra quem? Pro Prestes, que tinha feito a coluna em 22. Liga pro Prestes, porque ele tinha uma fixação que o Prestes tinha que ser o comandante do exército dele pra fazer a revolução. E o Prestes tava virando o quê? Comunista. O Prestes já tinha virado comunista. Mas por quê? Ele tava... Como ele começou na coluna Prestes, aquilo mexeu muito, muita coisa. Mexeu muito com ele. E aí, como ele ficou exilado, aquela influência reboque da Revolução Russa, que aconteceu em 17, tava tomando conta de todas as ideias, tomando conta de todo o mundo, né? E aí ele é fisgado, ele começa a ficar... Ele vira um marxista, ele vira um comunista. E é engraçado, porque aí o Vargas chama e queria que um comunista fizesse a Revolução do Brasil. Mas ele não sabia disso. Ele já sabia. Quem sabia? O Vargas. Sim, sabia. Ah, tá. Sabia, trouxe e tal. Aí traz ele escondido no palácio. O palácio do Catete. No Rio Grande do Sul. Do Piratini, se eu não me engano. Esqueci o nome do palácio lá. Mas enfim, traz ele pro palácio, coloca ele secretamente, coloca o que você precisa fazer a revolução e tal. Eles têm uma primeira conversa, isso Prestes mesmo conta na vida dele e tal. O que você quer fazer a revolução? Aí ele passa as ideias dele, reforma agrária, coisa do tipo. Isso no primeiro momento, antes da eleição de 30, que o Vargas perde. Ele coloca isso no plano de governo, aí o Prestes fala assim, não, esse cara tá querendo me enganar, coisa e tal, vai embora, com aquele dogmatismo maluco, vai embora. Depois perde a eleição, Getúlio chama de novo, que pode conspirar, o que você quer? Ah, eu quero um dinheiro pra comprar armas e me organizar. Aí o Vargas dá o dinheiro pro Prestes, Prestes sai, dá o dinheiro pra Internacional Comunista e não articula. Não? Não. E o Vargas fica enrolando quem seria o chefe da guerra. O chefe militar. O chefe militar da guerra. O número 2, depois do Vargas. Fica enrolando tal, porque ele queria, ele tinha uma fixação com o Prestes. Tenta mais uma vez, o Prestes não dá jeito. Aí os caras vão lá e fazem a Revolução de 30. Eles tomam, organizam. E derruba a Primeira República. Derruba a Primeira República. Eles tentam... Eles fazem uma caminhada do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e tal. O governo atual, os militares abandonam o governo atual, que era o Washington Luiz, né? O governo da vez. E aí o Washington Luiz meio que entrega o poder de boa sem precisar trocar tiro. Só que aí é isso que eu fico brincando com meus amigos comunistas, né? Que eles falam assim, o que vocês defendem só vai acontecer se tiver uma revolução antes. Aí eu falo, nós já fizemos uma revolução. Essa revolução que transformou o Brasil no que é hoje. Exatamente. É uma revolução radicalmente. Não, e aí a gente estava falando do reformismo, mas aqui no Brasil, esse início desse movimento que depois vai consolidar o trabalho, vem desse processo da Revolução de 30. E todos esses tenentistas, com exceção do Prestes, todos eles aderiram à revolução, inclusive Miguel Costa. Todos eles, inclusive caras extremos. Extremamente progressista. Tem um. Quando o Vargas faz a revolução, ele nomeia os interventores em cada estado. E o estado de São Paulo acabava sendo o estado mais problemático, né? Porque, querendo ou não, foi eles que tomaram o golpe, né? Mesmo a capital não sendo São Paulo, mas eles que eram a força dominante. E o interventor que ele põe aqui é um cara extremamente progressista, chamado João Alberto. A primeira medida que ele coloca e instaura salário mínimo para todo mundo. Direito do trabalho das mulheres e das crianças que trabalhavam para equidade salarial. Direito a... Cara, isso aí é uma coisa extremamente progressista. Nossa. É o lucros e dividendos. Tipo assim, parte do lucro deveria ser passado para os trabalhadores. Num primeiro momento eles colocam lá. No primeiro decreto, né? E Vargas, quando faz essa revolução, ele pega uma parte da política daqui de São Paulo que tinha rompido com as oligarquias. Então eles também abraçam o bloco. Então aqueles caras depois foram, tipo assim, e aí... E o nosso, né? A gente vai comandar aqui agora, né? Tal, não sei o quê. E Vargas coloca esse cara que era extremamente progressista pra tomar conta. Só assim, lembrando, eu tenho uma perspectiva, não sei se eles concordam comigo, eu tenho uma perspectiva um pouco crítica a respeito de como acontecem essas políticas ditas progressistas durante o advento do trabalhismo. Quem tá lá? Só fala pra gente. Não, aquela imagem, a primeira que eu passei é da Revolução acontecendo. A primeira que tá o Vargas assim, em pé no... E essa? Essa não sei quem é, não. Essa daí é o João Alberto. É o João Alberto. Ah, tá. Boa. Desculpa, Charlie. Eu tenho uma perspectiva um tanto crítica a respeito de como se dá essas políticas progressistas, porque o Crepe ele falou bem sobre uma questão social. A questão social ela só surge porque existe a eminência, um risco, de que o sistema capitalista fosse abolido aqui no Brasil, considerando o avanço revolucionário que aconteceu na União Soviética. Certo. Porque, na Rússia, no caso. Porque se na Rússia deu certo, poderia acontecer aqui e as massas trabalhadoras elas estavam em constante revolta. E elas estavam ficando bem organizadas, que é uma coisa que acontece durante a República Velha, apesar da gente ser uma economia que ainda era basicamente de monocultura, existe uma espécie de embrião do que seria... uma indústria nascente, que isso vai organizando a classe trabalhadora, por exemplo, nos famosos guetos, né? Acontece um processo de urbanização e na medida em que a classe trabalhadora ela entra em contato consigo mesma, ela cria esse nível de organização que, na verdade, faz com que os direitos que elas vão alcançando são direitos que são dados de forma utilitária para manter o sistema capitalista vigente, porque o capitalismo ele se alimenta do utilitarismo. Ou seja, não é que do nada começou a ter ideias progressistas de gente que era boazinha, que queria o bem dos trabalhadores. É claro que existiam pessoas assim, só que as conquistas elas acontecem porque existe uma tentativa de amaciar, de amansar essa classe evitar trabalhadora. Algo maior. Exatamente. Não era o caso do Vargas, né? Até não, porque, como eu disse, né? Essa corrente era tão forte que eles eram até abolicionistas há 40 anos antes. É, mas acho eles que nesse ponto eu não concordo muito com essa leitura. Porque o capitalismo brasileiro, ele meio que... O Vargas, ele é um dos primeiros construtores do capitalismo brasileiro. Quando ele só assume em 90, só para um dado interessante, 90% da população era rural. 10% da cidade. E eu acho que essa força política desses movimentos de esquerda não era tão grande assim para poder ameaçar a derrubada daquele período, daquele sistema que estava colocado na época. Então não tinha tanta força para poder derrubar. Você tinha um processo de industrialização no Brasil que começou a avançar um pouco mais na década de 20 do século 20, né? A partir de 1920 e tudo mais para frente. Você tem esse processo... Sim, mas lembrando que as grandes greves aconteceram antes do século XX. Sim, sim, sim. Mas é, inclusive, sim, alguns direitos já foram começaram a ser conquistados a partir dessas greves. Sim, né? Sim. De 17, alguns, 19, sim. Certo? Por quê? Porque existia... Mas ainda não acho que não tinha um risco. A primeira lei, por exemplo, de trabalho que eu vi que eu sei no Brasil é controla a jornada de trabalho da trabalho infantil e ela é de 87, no, 94. Ou 1894. 1894. É. 30 anos antes. Mas assim, isso influencia, na minha opinião, até depois, assim, nesse processo de formação, porque uma coisa que a gente, quando você estuda a figura do Vargas, né, o trabalhismo ele não nasceu nessa época, na Revolução de 30, né, ela não foi uma revolução trabalhista, né, isso não aconteceu, ela foi uma revolução que derrubou a Primeira República, que está instaurando ali uma nova institucionalidade, uma nova formação econômica, né, e política no Brasil, porque... Não sei se o termo formação econômica seria o mais adequado, mas ela vai estar instalando ali uma nova institucionalidade no Brasil. E uma coisa muito curiosa sobre o Vargas, isso é uma coisa muito doida, assim. Acho que a questão aqui não é nem demonizar, nem endeusar ninguém, mas é reconhecer a importância, né? O Vargas, ele foi, se não o primeiro, um dos primeiros keynesianos do mundo, assim, na época. É verdade. E isso é impressionante, porque a gente pega, quando a gente vai estudar o keynesianismo, a gente sempre pega o New Deal, né, lá nos Estados Unidos, do Roosevelt, que... Ele pega e usa o gasto público para poder reativar a economia, geração de emprego, cria um embrião ali de um estado de bem-estar social. O Vargas começou a fazer isso antes do Roosevelt aqui no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a sair da crise de 29, que também influencia bastante esse processo de ruptura da Primeira República. O Vargas ele arma o Brasil institucionalmente, em termos econômicos, para poder sair da crise. Então ele reformula o Banco do Brasil completamente, ele pega o Banco do Brasil e transforma ele, na época o Brasil não tinha Banco Central, então ele transforma o Banco do Brasil numa espécie de Banco Central meio informal para poder ampliar o crédito no Brasil, para poder investir especialmente na industrialização. Faz o Ministério da Educação. Ele começa a criar uma série de medidas ali que vão ampliar o investimento público nessa época. E o Brasil, ele é um dos primeiros países a sair da crise de 29 por conta disso. Por conta dessa política industrial. E é engraçado também, porque toda revolução, ela acaba depois tendo uma contra-revolução. E essa parte da política paulista faz uma contra-revolução em 32. E é muito legal, porque o que marca o Brasil, por isso que essa questão é nacional, a principal mote dessa revolução de 32, que a gente aprende aqui em São Paulo como Revolução Constitucionalista, aí tem o Obelisco, né, o MMDC, coisa do tipo. O que era aquilo? Miragaia, Drauzio... É, na verdade, Como que é? MMDC. Eu não lembro o nome de todos, não. Eu sei que, na verdade... Eu decorei na escola e já esqueci. E o correto seria A, né? Porque tem um cara que morre dois dias depois, que é Augusto, alguma coisa. Então seria AMMDC, o correto. Inclusive, o Restos Mortais desse A tá lá no monumento também. Tem até a rua também ali, é 9 de julho, né? Por causa que é a data que tem o confronto. Mas o principal mote dessa galera que tava nesses paulistas era voltar à regionalização. Então São Paulo precisa ser grande de novo. Eles queriam esse país mais fragmentado, cada um na sua república, coisa do tipo. E o governo federal, o governo Vargas, os revolucionários, queria essa integração nacional. Queria que o Brasil fosse grande, Brasil grande. Então tem esse confronto de 32, que é o primeiro confronto com avião que teve na história do Brasil. E apesar do confronto de 32 ter sido esmagado, a Constituição que nasce depois é uma resposta também para poder aliviar os ânimos paulistas. Então, né? Essa é a história que a gente aprende, isso é uma coisa muito, muito curioso, porque no Brasil tem histórias que é simplesmente mentira. Igual a gente aprende isso, né? Porque a gente aprende que é revolução constitucionalista. Porque, segundo aqui os paulistas contam, e espalhou isso pro resto do mundo através da USP, né? Lutando para manter isso. Defender a Constituição. Não é? É, que se instaurasse uma nova Constituição, né? Por isso que é revolução constitucionalista. Ah, sim, sim, sim. E por causa desse confronto que o Getúlio Vargas, o governo provisório... Uns querem manter e outros marcou, querem mudar, né? Marcou. Só que se você vai pegar todas as atas, documentos, tudo e tal, tudo já estava marcado. Já estava marcado antes. As datas são tudo de antes. Antes da Revolução, aí depois eles deram uma desculpa que queriam um interventor. Então por que ficou essa história? Mentira. Mentira que depois foi propagada pra USP. Porque depois desse confronto, nasce a USP em 34. Ah. Que aí tem esse processo antivarguista. Por isso que em São Paulo é o único lugar que não tem uma rua chamada Getúlio Vargas. Já reparou? Não nem uma avenida, nem nada. É possível. Todo lugar tem. Não tem, né? Porque não São tem. Paulo é extremamente antivarguista. Aqui não tem. Ah. Em todo lugar do Brasil, o resto tem. Quando o Vargas foi eleito em 50, ele ganhou em São Paulo. Inclusive tem um livro muito interessante do Francisco Coutinho de Moraes, inclusive o marxista, que é 1932, uma história invertida, que ele pega todos esses documentos e mostra as datas tudo antes. É muito curioso a história, tudo antes. Então a gente aprende errado na escola a Revolução de 32. E é legal quando eu vou em outro estado, eu sempre pergunto, mano, você lembra como é que você aprendeu a Revolução Constitucionalista? Pra ver se é uma coisa de São Paulo, sabe? E eu começo a ver que é lá em outra escola dos estados, inclusive a polícia mineira, que combateu o exército de São Paulo, Ela comemora a data do confronto, inclusive a polícia mesmo que ajudou tem um momento pra isso. Uhum. É engraçado pra caramba isso. Enfim, eles tentam em 32 esse governo revolucionário é instaurado, e aí começa, e em 34 eles põem uma constituição, é a primeira constituição que tem o sufrágio feminino, sufrágio universal, era igual pra todo mundo, só não podia... Sufrágio, pra quem não entende, é a mulher poder votar. Isso, inclusive isso. Porque Vargas foi influenciado... Você sabia que Vargas foi o primeiro feminista? Feminista? Feminista. Com aquela carinha lá dele, eu não queria imaginar. Cara. A primeira feminista... A Sardá conta essa história muito bem, que a primeira feminista brasileira, uma das primeiras, chama Berta Lutz. E Berta Lutz era assim com Getúlio Vargas. Inclusive, tem declarações que convidava ele, já nesse governo provisório, convidava ele pra vir em palestras feministas, coisas do tipo, e ele saía dando declaração em jornal. Concordo com as reivindicações das mulheres, tudo, coisa e tal. Imagina naquela época, o presidente cara, feminista. Pra você ver que o trabalhismo tá até onde você acha que não tava. É engraçado. O trabalhismo, ele permeia essa toda. É nova pra mim. Ele se o trabalhismo é incrível porque ele se mistura com a própria história brasileira. É porque vocês estão trabalhistas, vocês estão defendendo o seu lado. A gente só vai, é por isso que eu digo, o trabalhismo ele não é uma teoria política, na verdade ele é uma espécie de cultura política. É Brasil. Literalmente é a cultura que melhor conversa com a nossa nação, com o Brasil. Que melhor conversou com a nossa nação e que deu essa base para o desenvolvimento. Por exemplo, o Kevin tinha falado sobre a depressão, a crise de 29, né, nos Estados Unidos. O Vargas, ele entende que você não podia ficar dependente de um produto como o café, por exemplo, para exportação. Por quê? Porque na medida em que você tem uma crise internacional, você tem um choque externo... Não tem ninguém para comprar. Não tem ninguém para comprar. Não é à toa que a gente depois vai aprender lá na escola sobre a destruição das sacas de café, né? Que o governo começa a comprar o café para poder destruir, certo? Exatamente, justamente, porque... Até hoje isso. Tem uma história bem legal desse negócio de café. E essa história é boa, porque isso foi uma medida... Na época, até mais heterodoxa. Ele fala sempre sussurrando, né? Nem é mineiro, isso ampliou a demanda da economia. Isso foi política de gasto público ampliar a demanda também, tá? Olha que coisa doida. E é engraçado, só pra terminar o negócio do feminismo, que é engraçado, que aí, quando você vai fazer um código eleitoral, é uma coisa que demora, várias mãos, né? Demora muito tempo. Então, eles ficam mandando rascunho. E um desses rascunhos que foi pra mão do Vargas, do cara, eu esqueci o nome do cara agora que tava desenvolvendo o código eleitoral, mas mandou pra mão do Vargas, tinha a questão do voto feminino, porém, a mulher tinha que ser dona do lar, né? Sabe quando o marido morre? Como é que é essa expressão? Viúva. Mas quando ela vira, tipo, o pai de família, sabe? Tem uns termos pra isso. Arrimo de família, não é? Arrimo de família, mas isso aí. Com filho, né? Arrimo de família, na realidade, é pra qualquer pessoa que vai sustentar. Isso aí. Quando a mulher fosse arrimo de família, só que ela teria que nomear um homem que fosse votar pro nome dela. E não podia ser analfabeto, mas analfabeto era pra todo mundo. Cara, você tá brincando. Manda pra isso. Tinha essas... Aí essa influência de Berta Lourdes, tal, que tinha trânsito no gabinete de Vargas, tudo. Quando o Vargas chega, quando chega esse rascunho na mão dele, ele fala, não, pode parar com isso. Os votos da mulher tem que ser igual do homem. A única coisa que... Que absurdo, né? Pra época, o que esse cara tá falando? Aí rasgou tudo, não pode fazer igualzinho pra homem, só não podia quem fosse analfabeto, mas aí não podia pra ninguém, nem pra homem, nem mulher, coisa e tal. Só é desse jeito. Ainda o lance do analfabeto não poderia votar. Isso manteve, é, né? Mas assim, isso é por isso que a gente fala que o sufrágio era universal, mas menos pros analfabetos. Tá. Por isso que não fala que é universal. É, mas os direitos da mulher e do homem. De 88. É, tudo igual. Tá. E aí, sobre o negócio da saca de café, é muito legal, porque tem esse negócio do Vargas era fascista, porque Vargas tretou com regime fascista, coisa do tipo, né? Já ouviram muito esse papo, sim, né? Aí tem uma história do negócio de café que é engraçado, que. Em 33, se eu não me engano, vem os italianos pra cá, os italianos já fascistas, né, de Mussolini e tal, vem pra cá trazendo aviões. E aí, aviões. O Brasil não tinha avião, não tinha nada. Vem, traz aviões, traz alguns aviões e tal, e o Vargas troca esses aviões com o italiano por sacas de café. Paga com saca de café? Isso, tipo assim, não, falando, oh, o regime fascista é muito bom, legal, coisa legal, e tal. Ó, quer troca de café? Isso! Café pra caramba! Troca, eles deixam os aviões aqui, muito louco, deixa os aviões aqui, traga só que café, tipo, o cara era um gênio político mesmo, assim. Total. Era um gênio. E aí, toca, não, da hora, regime fascista, coisa e tal, pega aqui esse café. Essa influência. Por isso que ele é considerado? É, isso é um dos motivos, tá, né? Aí tem outros dois que a gente pode comentar mais pra frente, é porque, na linha do tempo. É porque o Vargas, ele tem uma característica, igual a gente vai ver na conversa. Ele sempre pensou... Ele é um cara que ele sempre pensou o Brasil desenvolvido. Ele queria ver o Brasil um país, uma potência. É, tinha um certo grau de pragmatismo. Isso, né? Ele era muito pragmático. Um então, exatamente, tudo que ele fazia visava... Se tiver que negociar com o fascista, ele vai negociar. Vai negociar, e paciência. Exato. Ele fez isso na Segunda Guerra, né? Na hora que a gente foi entrar nessa questão. Ele levou até o limite mesmo na Segunda Guerra, assim, pra apoiar qualquer um dos outros lados e ver em quanto o Brasil poderia ganhar. E tirou e se beneficiou disso. Só que aí, nesse período aí, tem um ponto aí que eu acho que é, antes da gente avançar, que é a tentativa de derrubada do Vargas, né, pelos comunistas. Aí em 32 teve a contra-revolução, e aí em 34 a Constituição, e o Brasil, e 35 tem a tentativa que a gente chama na escola de intentona comunista. Lembra que o Vargas chamou os comunistas para ser revolucionário em 30? Então, eles não toparam, fizeram uma revolução e os comunistas ficaram lá com aquele negócio, mas não fez a reforma agrária, mas não sei o que, não sei o que, aquela conversa. Certo. Em 35, o secretário do PCB, ele fica mandando cartas para a Internacional Comunista, lá para a União Soviética, mentindo. Com várias mentiras. Não, que a situação está aqui, a gente já tem muitas pessoas adeptas a fazer a revolução. Ele chega até a mentir, falar que tem 50 mil homens prontos para tomar o poder. Que a revolução vai acontecer de qualquer forma. O que eles acreditavam naquela época? Eles eram muito dogmáticos. Depois até Internacional Socialista, eles refazem a posição, né? Mas ele era esse momento dogmático. Eles achavam que as revoluções proletariadas iam acontecer a reboque da Revolução Soviética. Como Charles escreveu lá naquele leste europeu, tal, depois de 17 histórias, vão arrebocando um monte de país. Eles achavam que isso ia acontecer no resto do mundo todo. Então não precisava negociar com as oligarquias ou coisa do tipo, com qualquer outra pessoa que pensasse diferente naquele momento. Eles achavam que a classe trabalhadora ia fazer a revolução e acabou. Como eles estavam muito fixos nisso, e sem condições materiais nenhuma, esse secretário do Partido Comunista Brasileiro ficava mentindo para a União Soviética para deixar eles conspirarem, para mandar agentes para cá para poder fazer a revolução. Tanto é que eles mandam em 1935 para poder fazer a revolução. Aí tem até um recorte do jornal que eles chegam a explodir, uma coisa totalmente atrapalhada, né? Eles chegam a tomar Rio Grande do Norte, Natal. Natal, pra quem não sabe, viveu 2 dias no regime comunista no Brasil. Né? Eles tinham marcado uma data específica. Inclusive, se eu não me engano, aí depois tem que confirmar, mas a data que eles marcavam era a data que foi exatamente quando nasceu o tenentismo, que era uma data simbólica. Então, eles tentam fazer isso. E aí é tudo atrapalhado, eles não entram em sinergia, um dá golpe antes do outro, o último ia ser no Rio de Janeiro, Natal se antecipa, dá o golpe lá, aí invade lá a casa, a prefeitura, e solta os bancos, começa a dar dinheiro pro povo, jogar dinheiro no caminhão, foi uma loucura assim. Olha lá, ó. Interrompeu a revolução em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Olá. Depois o governador do Rio Grande do Norte. Começou primeiro, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte. Depois Pernambuco começou. Opa, os caras estouraram lá mesmo, aí antes da hora. Aí começou, estourou também. Aí no Pernambuco não deu em nada, não durou nem horas. Do Rio Grande do Sul fica 2 dias nessa, assim, o final de semana, os caras jogando dinheiro depois de assaltar o banco e tal. Aquela... Lutas encarniçadas? É, tal. E aí depois eles tentam também fazer no Rio de Janeiro, só que aí veio o estado do governo Vargas, vem e... Cada um por sua casa, com suas casas. Aí acaba com a festa, cada um por suas casas. Muitos comunistas, grandes brasileiros, morrem. Inclusive, tem uma fala minha que o pessoal, os comunistas, fica pegando no pé. Que eu sempre falo que comunista é o irmão mais novo do trabalhista, né? Já viu aquele papo de que o seu irmão mais novo arruma briga e depois fica se garantindo no irmão mais velho? Chama o irmão mais velho. Isso, era isso. Aí os caras, né, mandam cada um para suas casas, tal, não sei o quê. E o... E nesse quadro, acaba se perdendo grandes comunistas, assim, né? Morrendo, tal, em confronto, tal, porque não tinha a mínima condição. E aí tem um corte meu que o pessoal fica bravo, que eu falo que comunista do Brasil deixou um rastro ou de destruição e morte, ou de neoliberalismo. E eles acham que quando eu falo de destruição e morte, eles acham que eu tô falando desse negócio de Stalingrado, Ucrânia, essas coisas assim, tá ligado? E não é isso. Na verdade, Davi, isso é que eles mesmos sofreram. Grandes comunistas brasileiros que poderiam estar ajudando o Brasil a formar um país, uma nação melhor. Getúlio era próximo de muitos comunistas que depois dessa tentativa de derrubada do Getúlio, ele rompe. E aí ele passa a perseguir os comunistas, sim, inclusive. Aí em 37 ele decreta o Estado Novo também. Com uma carta falsa. Com uma carta falsa, usando essa ameaça comunista, aproveitando. Quando Cohen, Que aí ele vai fazer uma reorganização daquele processo, ele tá sobre... E é uma pena, de... muito... Assim, não tô tirando a culpa de Getúlio nem nada do tipo. Talvez a coisa... O pior que ele tenha feito é isso. Muita gente fala do caso da Olga, coisa e tal, mas isso é balelo. O pior coisa que Getúlio fez foi... Esses comunistas, algum deles, foram torturados até ficarem doidos no Estado Novo. Isso foi muito, muito severo. Tem essa discussão que se Getúlio sabia ou não sabia. Isso aí é uma coisa mais pra historiador. Qual é a tua opinião? Ah, eu acho difícil, cara. Que dele saber? Ah, eu acho assim. Mesmo se soubesse, era uma coisa muito direta, assim... E também tem a questão da época, né? Aquela questão da época. O que você acha que isso aconteceria, por exemplo, se alguém com uma nação externa estivesse conspirando na União Soviética, do Stalin? Morto, né? Não, claro. Não precisa nem ser conspirando. Até onde... Essa informação eu não chequei em outros momentos, né? Mas eu peguei do Gustavo Machado, então eu confio na honestidade do Gustavo Machado. Os comunistas que vieram com o Prestes e a Olga tentar derrubar o Getúlio, eles foram expurgados pelo Stalin na União Soviética. Até o cara que tentou derrubar, dar o golpe pra eles também passou o cerol, né? Então, com certeza. Nem esse também. Ou também, não precisa ser só na União Soviética, não. Na Europa mesmo, na Europa de Mussolini, o que você acha que deveria ter acontecido? Na Alemanha de Hitler. Sabe? Com certeza devia ter. Aqui no Brasil é quando. A democracia liberal dessa época já tinha. Já, eles não aceitariam, né? Eu sou contra, não compacto com tortura nem nada do tipo, não, né? Mas sim. Assim, Getúlio era um dos seus... É que depois da crise de 29, o liberalismo que vinha vigente antes do período, perdeu, ele foi colocado força em descrédito, né? Porque foi uma grande crise, enquanto que a União Soviética sofreu muito pouco com a crise de 29. Né? Então, começou-se a ter uma noção antiliberal da economia, certo? Aí veio a esquerda e a direita, né? Então... Pela esquerda veio pelos comunistas, pela direita veio pelo fascismo. Aí, nessa época eles ficavam brigando muito também, comunista e integralista. Ficavam brigando no meio da rua, era confusão do caramba. E aí... Integralistas eram fascistas? Parte sim, parte não. Parte sim, eles concordavam em certa parte, mas em certa parte não. Só que aí pegou o negócio que eles eram fascistas brasileiros e tal, assim. Eles tinham uma certa inspiração. Tinha uma inspiração no fascismo de Mussolini. Só que tinha algumas discordâncias também, né? É o cumprimento, né? E tal. Aí o que aconteceu? Eles fizeram o plano Cohen, um plano falso. E detalhe também, uma coisa também que é triste, isso aí é muito triste, né? Porque lembra aquele que eu tava falando que o tenentismo tinha muitas pessoas que eram progressistas, coisas tipo? Muitos deles viraram também comunistas, marxistas, socialistas, pessoas incríveis. E nessa daí eles começaram a perder espaço no governo e só ficou mais a ala direita do tenentismo, né? E aí esses caras ganharam cada vez mais espaço. Filinto Miller talvez seja um deles, assim, uns caras mais sinistros. Enfim, e aí esse plano Cohen falso, como se tivesse uma tentativa. Sinistro foi eles e um dos que mandaram a torturar a comunista e tal. Foi um cara bem sinistrão mesmo, assim, bem paia mesmo, assim. E apoiava fascismo, assim, literalmente e tal, essas coisas assim. E esses caras estavam perto, então, do Getúlio. Eles começam a ganhar mais espaço, né? Eles começam a ganhar mais espaço, começam a ganhar posições de liderança, e esses outros quadros brilhantes, como o João Aberto, coisa do tipo, começam a perder meio que espaço. Então tem uma guinada aí pra direita. Esses caras começam a ganhar mais espaço e tal. E ele é um dos caras que falseia esse plano Cohen pro Getúlio instaurar um Estado Novo. Aí só que é uma coisa... 37 ou 45, né? O Estado Novo... Que é o período, inclusive, que o Brasil luta a Segunda Guerra, né? E aí é esse período que a gente comentou antes, porque você tinha uma pressão muito grande dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Econômica? Não, para entrar na guerra, né? E aí tinha até... Mas usava o poder econômico para isso? Ah, ameaçava mesmo. Eles chegaram a ter planos... O Trump da época falava, colocar... Não, o governo dos Estados Unidos na época, eles tinham um plano para invadir Natal, por exemplo, né? Invadir Natal e pegar lá um pedaço de uma base lá para eles operarem, né? Se o Brasil não cooperasse... Entendi. Porque eles precisavam dessa base ali, né? Eles precisavam. Natal é bem esquininha do Brasil ali, né? E aí, só que o Vargas, ele foi esperto para caramba. Ele acenava, né? Não, vamos apoiar e tudo. Só que aí ele usava a relação para poder fortalecer ali com o comércio com a Alemanha, porque assim, as pessoas elas julgam isso em termos muito morais às vezes. Sim. E elas julgam no sentido de, desse negócio de luta contra o fascismo. É óbvio que você tem que lutar contra o fascismo, você tem que rejeitar o fascismo. Só que você tá pensando, a gente tem que tentar pensar com a cabeça do cara que tá ali pensando num projeto de desenvolvimento do país dele. Ele e sem fazer anacronia também, né? É, e sem ser anacronia. Exatamente, porque, sem ser anacronia. Porque você, né? Obra pronta é fácil, né? Exatamente. É. E aí, o Getúlio tá lá falando, ó, não, Estados Unidos, ó, vamos, tamo junto aí, cara, vamos fazer esse apoio aí. Aí ele chegava pra Alemanha e, ó, os caras tão acenando aí pra mim. Aí fazia comércio, porque o Brasil, ele tinha muito comércio com a Alemanha. E aí, em termos... O que a gente vendia? Tinha, inclusive, motores, né? Se não sabe, motores vende lá da Alemanha. Tá, exatamente. E nessa época... Então, Getúlio ficou até o último minuto tentando... Barganhando. E aí, só depois aderiu ao lado dos aliados, porque começaram a afundar os nossos navios. Né? Aí, quando começou a mexer com a nossa economia, aí não tinha o que fazer. Né? Não, e ele consegue a carta da Genial, né, com os americanos, né? Aí o Fred pode falar aí pra nós, que é a CSN. A CSN, né? Ele consegue negociar. E aí é uma coisa que a gente precisa entender também. Você falando de siderurgia? Exatamente. O Brasil precisava. O Brasil precisava de uma siderurgia para poder impulsionar o processo de industrialização. Era essencial. O Getúlio chega e fala: olha. Beleza, tamo junto, constrói aqui, me dá o dinheiro pra fazer CSN aqui pra gente construir e eles topam. E todo o parque siderúrgico brasileiro nasce nisso. E aí só peço pras pessoas que vão assistir, né, pensar no seguinte: qual país da América Latina os Estados Unidos ajudou no processo de industrialização? Só o Brasil. Porque aí a gente tinha uma dificuldade muito grande com essa questão externa, do comércio externo, porque o Brasil ainda era um país que exportava muito produto agrário e tudo. E dependia muito da importação de aço. Exatamente. E aí você tem um aço muito caro, você não tem autonomia para poder produzir. Vai criar uma infraestrutura como? Dessa maneira, se você não tem autonomia com a peça básica. Porque a siderurgia é uma espécie de mãe de todas as outras indústrias, sim, né? Total. Sem ela você não faz nada. Então, não tem como. Não tem como industrialização sem siderurgia. Tudo fica caro, tudo fica difícil. Exatamente. Depende da boa vontade de quem manda. E a mesma coisa funciona para outros setores, como energia também. Porque você não é autossuficiente em energia, que também é uma coisa que vai ser desenvolvida também. Que depois não desenvolve. O trabalhismo também. E também a questão do petróleo também, né? O petróleo. Depois enfim, vamos lá na frente. Mas é porque aí o Brasil... Assim, porque a gente pode organizar. A gente está falando do aço agora. Eu acho que a gente pode seguir essa linha, porque são os três pilares de modernização da indústria brasileira. O aço, a energia e o petróleo derivado. Aí você tem a CSN, a Eletrobras e a Petrobras. Entendi. Exatamente. E a educação também, braços. Né? Educação, porque você precisa qualificar essa mão de obra. Sim, inclusive... Então, por exemplo, o Sistema S, ele cria. O Sistema S, que é o SENAC, o SENAI, o SEBRAE. Exatamente, ou seja, você vai criando uma qualificação técnica. É ele que cria também. Só que perceba que muita gente cai no erro de falar assim, você chega para uma pessoa, o senso comum diz... o problema do Brasil é que a gente não tem educação. A gente vai dar educação para as pessoas e aí as coisas vão melhorar. Na verdade, a educação ela é o que acontece depois que existe uma estrutura que vai demandar essa mão de obra. Porque senão depois você acaba tendo aí o meme, né, do engenheiro Uber, né? Exatamente. Que é o cara que se formou, mas não existe demanda para colocar essa mão de obra para trabalhar. Então, a demanda por isso é que vai criar a oferta do trabalho e a necessidade de formar esses quadros educacionais. Sabe? O Sistema S é muito importante a gente falar, porque você falou de São Bernardo, eu sou lá de Diadema, e lá tem um parque mesmo siderúrgico. Eu então, moro em Diadema. Então, eu não sei, mas meu pai, por exemplo, ele fez o SENAI, né? O primeiro professor dele foi no Senai, aqueles desenhistas, projetista e tal. Então, assim, é muito comum na minha cidade, vários pais que trabalham ali teve um curso no Senai e tal. O próprio Lula também fez o curso dele no Senai e tal, que é tudo esse sistema mais criado. E é uma coisa até que só pra abrir uma digressão que é importante, mas é uma coisa até desse negócio, desse debate CLT. Porque muita gente fala que a CLT é muito custosa pro empresário. Um dos descontos é o Sistema S, que é uma das poucas coisas que funciona no Brasil. Senai, Sebrae, Sesc, tudo é isso aí. Funciona demais e os caras estão reclamando de pagar isso hoje, mas implementado lá naquela época. E aí você citou essa época, a época da CLT também. Que ela é, você justiça tem... do trabalho, depois é. Você tem... É por isso que se diz, né? Que é a consolidação da lei, das leis do trabalho. Eles... Porque as leis do trabalho, elas vão surgindo durante... Já existiam mais ou menos algumas leis? Que já, sim, bastante. A maioria já existia. Sim, essa que eu falei mesmo da regulação, essa é a lei mais antiga, que pelo menos que eu achei, do Brasil, da regulação de trabalho, que regulava a questão da educação infantil. Eles consolidam em um documento, né? A legislação trabalhista que vem do Brasil... Mais de uma década, né? Não. Que vem de 30 até... Aí você tem a CLT. Até 43? 42. Então, você tem aí uma década de legislação sendo... Que ano? Confirma aí pra gente, só pra gente passar a informação errada, cara. Mas é entre 42 e 43. Só que a Justiça do Trabalho é de 34, eu acho, né? A Justiça do Trabalho nasce antes da CLT. E aí outra conversa boa também que o Tamir com certeza vai... A CLT foi inspirada no fascismo. Essa é um papo. Nunca ouviu essa? Então vamos chegar até a esquerda. A carta de Del Lavoro. A esquerda reproduz isso, cara. O pessoal confunde a Constituição de 37, que é no Estado Novo. Essa sim tem algumas citações da Carta de Lavoro com a CLT. Na CLT não tem nenhuma citação da Carta de Lavoro. Até porque a Carta de Lavoro é uma coisa meio que panfletária, alguns conjuntos de ideias que os fascistas acreditavam na época e tal. E a CLT, como a gente já disse aqui, ele pegou tudo daquela época, todas as leis que tinham referente ao trabalho e consolidou tudo num código. Mas não teve nenhuma inspiração? Nenhuma, então. Zero. Não tem nenhuma vírgula, nenhuma... Então da onde vem a confusão? São Paulo. São Paulo é antitulista. São Paulo. 43. É São Paulo. Porque é São Paulo, eles têm... E aí é uma coisa que eu costumo falar com as pessoas, né? Porque o Getúlio era fascista e tudo. Não era. Não existe nada de discussão. Quem quiser uma recomendação sobre isso... Isso não é uma discussão entre historiadores, por exemplo. Sérios, não. Eu recomendo a leitura de um livro muito bom sobre o fascismo, que eu acho que é a melhor leitura que eu fiz sobre o fascismo até hoje, que é do Robert Paxton, que chama Anatomia do Fascismo. É um livro que ele vai tentar... Paxton. Vê se acha a capa aí pra gente. E aí ele vai falar sobre o fascismo como um fenômeno histórico, ele vai tentar delimitar ali o que ele chama do mínimo fascista para tentar caracterizar o que é o fascismo e o que não é. E nesse livro tem um capítulo específico sobre as experiências aqui da América do Sul, especialmente o Vargas e o Perón. E ele é enfático em afirmar que o Vargas não é, em nenhuma hipótese pode ser considerado. Por quê? Porque ele era um reformador social, ele é um reformador pragmático, que às vezes ele estava mais à esquerda, às vezes ele estava mais à direita, mas no objetivo de proporcionar o desenvolvimento do Brasil. Ele seria o quê? Um nacionalista? Positivista. Um nacionalista. Se você for na ideologia dele, você vem com um bagulho de positivismo no Brasil, isso, você vai ver toda a influência. Esse livro tem um capítulo sobre o Vargas, ele vai... Porque se você vê, você tem ampliação de direito, você tem ampliação, inclusive, democrática do pós-Vargas, você tem um processo de expansão de direitos sociais, que no caso dos fascistas é o contrário, de regressão de muitos desses direitos sociais. Sim. E você tem, na verdade, essa influência do nacionalismo, do positivismo, reformando a sociedade. Então, por exemplo, o primeiro partido que o Vargas queria criar para poder ser o partido da Revolução de 30 era o PSB, Partido Socialista Brasileiro. E aí ele já tinha essa intenção de querer uma veia política ali, querer um instrumento político desse processo da Revolução de 30. E aí esse processo que vai chegar até 45 é um processo que ele vai amadurecendo. Inclusive, aí a gente já meio que começa a falar do nascimento do trabalhismo. Porque aí ele vai amadurecendo esse processo, que ele pensa assim: eu preciso de um partido político de massas para poder conduzir essas reformas aqui no Brasil. Porque ele tenta fazer isso de cima para baixo. E só é uma coisa importante, só para você concluir, Fred, que naquele momento o mundo, ele não estava ainda convencido de que esse sistema que a gente aprende hoje, que é o liberal, Montesquieu e coisa e tal, que esse seria o regime que ia vencer. Não era um mundo de democracia. Não era um mundo de democracia. Porque você tinha ali a União Soviética com muito desenvolvimento também, bizarro. Então era um tipo de regime que não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Né, que a gente chama de democracia. Sim. Você via ali na Europa, por exemplo, a ascensão do nazismo, coisa do tipo, que também tem esse processo de levantar a Alemanha com outro, com fascismo na Itália. A Inglaterra já tinha essa república, né, que é o parlamentarismo, né, tinha um rei, coisa do tipo. Então tem vários tipos ali. Então aquela coisa não era igual a gente entende hoje. Estados Unidos tem aquela outra dinâmica, só que lembrando sempre que os Estados Unidos vivem um estado de apartheid até os anos 70, ou seja, segregação, né? Oficial. Meu pai, por exemplo, se tivesse nascido nos Estados Unidos, seria sido apartado até 20 anos de idade. Tinha banheiro especial. E só um ponto antes de eu passar de novo pro Fred. Pra mim, esse é um falso debate, tá? Esse negócio de ficar, porque era inspirado no fascismo, era isso e aquilo. Isso é uma tentativa de moralizar a discussão e de tentar desmerecer, em alguma medida, a experiência brasileira, tá? Sim. Por quê? Porque numa experiência de desenvolvimento, e isso acontece desde as maiores ditaduras até os países mais livres, digamos assim, vão ter similaridades dentro desse processo. Porque a gente está falando da construção do capitalismo. Sim. E o capitalismo, ele tem determinados predicados, características né? que o colocam nesse lugar de capitalismo. Senão a gente chama uma coisa, cada coisa é uma coisa. É. Não. Na Europa tem capitalismo, no Brasil também tem. Tem as suas diferenças? Tem. Mas existem determinadas coisas que unificam. Não, tem uma espinha dorsal, claro. Então, exatamente. Então, por exemplo, vai pegar ali a CLT. A CLT, ela... Inclusive, até voltando para a questão do Vargas keynesiano, a CLT ela foi fundamental para poder consolidar o processo de industrialização no Brasil. Por quê? Porque ela traz previsibilidade para a classe empresarial, para o investimento e para o nível de demanda. Então, ao mesmo tempo em que se encarece a mão de obra do trabalhador, que as elites até foram contra, tá? Elas não queriam. Só que depois elas acabam aderindo, por quê? Porque na medida em que você encarece a mão de obra do trabalhador, você também melhora a condição do trabalhador, esse trabalhador também vira um consumidor, ou seja, a demanda agregada que vai incidir na hora do cara decidir se ele vai fazer um investimento ou não. Entendi, dizem que tem até a lenda que o Vargas falou, né? Tipo assim, os caras, os empresários reclamando da CLT, vai falar, esses caras são burros. Eles vão ter mais dinheiro. Eu tô querendo, e, além disso, se você deixar solto, os caras vão entrar em ebulição, a revolução tá acontecendo aí, vão tomar coisa desse, né? Burro. E essa é a consciência dele, justamente, que vai... Porque aí, se você já tem esse processo do fim da guerra, o Brasil participa da Segunda Guerra, faz muito bonito, inclusive, na Segunda Guerra. Lutando contra os fascistas, contra o fascismo. Que esse talvez seja a prova mais cabal de que ele não era fascista. Lutou contra o fascismo. Inclusive, uma das experiências que eu tive lá em Juiz de Fora no ano passado foi muito legal, que eu conheci o último pracinha vivo da cidade lá. Ele é vivo ainda? Ainda é vivo. 103 anos de idade. Esse cara, não? Ah, com certeza, pô, cara. Imagina a história. 103 anos de idade lá em Juiz de Fora. Ele é o único que tá vivo. Lá tem um museuzinho. Cara, no Nordeste, a gente tava atrás de... Que a gente tá tentando entrar. Tem um museu pequenininho lá da FEB, tudo. É uma história muito bonita que, infelizmente, ela não é muito bem contada, ela não é muito resgatada. Eu quero contar a história. Porque é bonito, cara. O Brasil foi lá, lutou contra o fascismo. A galera só faz piada. Arregaçou com os alemães na Itália, inclusive. O Brasil fez muito bonito. Sim. E isso tem que ser destacado, assim. E aí, nessa época, teve esse processo. E aí, só para um parênteses também... As pessoas, especialmente meu amigo de esquerda aí que tá me vendo agora, né? Se você reproduz essa ideia de que o Getúlio era fascista e tudo, só pensa comigo o seguinte. Tem muita gente... Qual esquerda faz isso? Tem muita esquerda que faz isso. Alguns anarquistas, comunistas... Na medida em que o trabalhismo começar a ganhar amplitude, isso vai começar a se intensificar. E só pensa... Eu só quero fazer um exercício pra pessoa aí da esquerda que tá me assistindo, que é o seguinte... Eles querem eles já quebraram a Eletrobras. Eles já é deles e, infelizmente, o Lula não vai reverter. Mudaram até o nome, né, agora? Mudaram até o nome. Eles querem derrubar a Petrobras, eles querem rasgar a CLT, eles querem quebrar o BNDES também e fazer com que o BNDES não tenha o papel que ele nasceu para ter. Eles querem entregar a Embraer. Querem. E aí, só pensa o seguinte, gente. Se você fica reproduzindo o tempo inteiro que o Getúlio é fascista, você está facilitando esse processo. Com certeza. Porque é muito mais fácil eu chegar e falar, a CLT tem que ser rasgada porque ela era uma herança fascista. Uhum. Aí é muito mais fácil esse processo avançar se você usar esse discurso, né? Então, se você alimenta isso, você está ajudando essas pessoas. Quer fazer uma apreensão crítica do Getúlio? Beleza, mas não faz essa bobagem, não. Aliás, vamos então fazer... Não vou fazer, não. Deixa eu ver. Não. Pontos negativos. Eu só queria que ele falasse. Não, mas um ponto negativo a gente já colocou aqui por esse. Não, a gente falou sobre a perseguição com os comunistas, por exemplo. Esse é um dos pontos mais negativos ali da herança do Getúlio, porque eu sou o cara que eu digo, os trabalhistas e os comunistas, eles podem estar lado a lado, porque não, a gente, apesar das divergências... Depois eu vou querer saber. Tem um ponto negativo, sim, nesse problema, porque a gente está falando de uma série de avanços de direitos que eles não se estenderam para o trabalhador rural nessa época. Isso foi também. Isso foi um problema pro Getúlio. Sabe por que não, que aconteceu isso na época? Pode ser por falta de tempo, pode ser por falta de visão política. Questão de aliança política também. O Getúlio, ele tinha ali algumas alianças com certos grupos elites rurais e tudo, mas assim... Bancada. Ele fez... Porque assim, a gente teve um processo de avanço muito forte no trabalhador urbanizado e tudo, e esse trabalhador, tanto é que esse trabalhador, ele elegeu o Getúlio, né? Ele voltou pelos braços do povo mesmo nesse ponto. Só que isso ainda teve muita dificuldade por a questão rural, nesse momento. É por isso que eu tava... Então, isso que eu falar, na hora que eles discordaram de mim, eu tava falando sobre a questão utilitária de você poder trazer determinados direitos para os trabalhadores, para você poder fazer também um determinado controle dessa classe trabalhadora. É, um dos motivos... Vocês podem até me... É, um determinado controle no sentido, por exemplo, os sindicatos. Durante o projeto varguista, para a construção do que a gente vai entender como trabalhismo, existe uma unificação dos sindicatos, e esses sindicatos ficam à mercê do governo, certo? Então você controla os sindicatos, gera uma previsibilidade, por exemplo, para que o sindicato não faça greve à sua revelia, ou seja, ele tira a autonomia dos movimentos trabalhadores e coloca debaixo do braço e fala assim, ó, a gente vai dar esses direitos para vocês, certo? E aí vocês relaxem aí, só que a autonomia de vocês... Uma questão da perseguição que acontecia com os comunistas é por conta dessa questão da autonomia, por quê? Porque haviam movimentos que queriam se distanciar do governo, certo? Tá. Queriam a autonomia. E uma tentativa, uma medida de caráter autoritário do Estado foi de ir acabando com esses movimentos para você ter uma coesão ali da classe trabalhadora em torno do projeto político do governo. E aí isso traz tudo o que tem de bom e as coisas ruins também. Uma crítica, então esse é um ponto. E aí só para eu terminar, porque eu ia fechar a linha do raciocínio da pergunta dele. A classe trabalhadora urbana tinha mais capacidade de organização para conseguir fazer essas demandas e essas pressões para o direito abarcar elas, enquanto a classe trabalhadora mais ruralizada, ela tinha mais dificuldade de se organizar politicamente. E é por isso que eu digo, não é só uma questão de ser benevolente e querer dar direito para todo mundo. É uma questão medida que a classe trabalhadora consegue forçar também que esses direitos cheguem até ela. Então essa também é outra crítica. Os anarquistas, eles fazem essa crítica em relação à unicidade sindical. E por outro lado, aí, eu como varguista, vou defender Vargas nesse ponto, que é aquela situação, o tipo de trabalhador, não tinha trabalhador, era muito pouca a quantidade de trabalhadores urbanos, era muito disperso, era muito pouco esse tal. Se não tivesse unidade sindical, eles não teriam força contra os patrões. Que era muito pouco e muito... É porque foi um processo também que no Brasil é um processo que acabou sendo do governo, né, de cima para baixo. E o governo brasileiro, se você compara, por exemplo, com outros processos... E aí, nesse caso, eu acho que a gente está correto em falar que há um processo de conciliação de classes, de fato. Se você pega, por exemplo, a social-democracia da Suécia. A Suécia, ela tem um acordo lá que se chama Acordo Saltiosband, né, que é um acordo dos sindicatos com os empresários. Que ele foi firmado lá na década de 30. Aquilo também foi um pacto de conciliação de classe, mas ele veio de um processo ali, de um governo abraçando essa demanda do trabalhador, um trabalhador muito mobilizado, muito mais ativo ali nesse processo, que é esse acordo de, ó, vamos evitar conflito social, vamos dar uma melhora de vida para o trabalhador, vamos garantir um bem-estar social. O empresariado aceita isso, o trabalhador também vai aceitar esse regime de economia mista, de participação do Estado, mas também de respeitar a propriedade, e isso avançou. Aqui no Brasil foi o inverso, então teve essas características do processo brasileiro. Ficou perdido em algum momento aí no Getúlio. Nem tinha condições nesse primeiro de fazer momento. Isso, né? Não, nesse primeiro momento, porque mas o Getúlio. Uma tentativa, alguma no coisa. No segundo Vargas, sim. É. Porque aí o Vargas, quando ele sai do governo, gera esse problema, né? O Brasil. Ele só para o pessoal captar, a ditadura do Estado Novo acaba com, 45, com a destituição do Vargas. Né? O Vargas, ele sofre um golpe em 45. Essa ala mais direitista que vai tomando conta do Estado, dá aí um golpe, ele é retirado, e aí ele meio que só que ele sai, mas ele consegue ainda um certo controle do processo, a Constituinte ainda tem uma influência dele. Ele se elege senador, se eu não me engano, por 6 estados diferentes. Podia, né? Podia se candidatar em vários estados. Ele se elege senador por 6 estados diferentes. E ele também elege o E ele elege o Dutra, que era o ex-ministro da guerra dele. Aí o Dutra se elege naquela época pelo PSD, e aí você tem os 3 grandes partidos, né? O PSD, o DN e o PTB. E aí o Dutra era o PSD, que seria uma espécie de centro, a UDN, que seria a direita, e o PTB seria a esquerda, né? E aí você teria ainda o PCB por um breve período ali. Quem é a figura do PTB da época? PTB? Vargas. Era o Vargas, do PTB. Do PSD era o JK. Ah, é? Que foi presidente pelo... E o Dutra foi eleito pelo PSD também. E é engraçado... E a UDN tinha o Eduardo Gomes, né? Que foi candidato, e tinha o próprio Carlos Lacerda, que é a principal referência desse... Principal inimigo do Vargas, né? O principal inimigo do Vargas. Só de agir de curiosidade, aí quando o Vargas começa a perceber, como era um homem genial, ele começa a perceber que essa imposição dos Estados Unidos vai ser democracia mesmo no Brasil, ele começa a organizar esse PTB, que seria o Partido dos Trabalhadores, Partido da Massa. Ele organiza o regime político partidário depois do Isso, e com um vínculo com essa... Mas por quê? Porque ele sabia que isso era ia vingar? Ele percebia que é isso, a gente não teria como fugir, né? Na questão geopolítica não teria ele como fugir disso. Ele funda dois partidos, né? Ele funda o PSD e o PTB. E aí, dois partidos de massa, né? Só que o PTB eram mais de trabalhadores, enfim. É, e o PSD era mais... Tinha muitas oligarquias ali regionais, era um partido mais empresarial. O cara... E aí, o Brasil que sai de 45 já é um Brasil discutindo desenvolvimento, industrialização. Então, você tem figuras ali como Roberto Simonsen, que era o presidente da Fiesp, da CNI, um industrialista defendendo industrialização pesada, planejamento estatal pesado, completamente antagônico. Integração nacional, esse cara se torna o dono da Painer, que é a principal empresa de aviação do Brasil. Eles, nesse processo de Segunda Guerra, acaba nacionalizando a Painer. Ele vira o dono dessa, ele constrói aeroportos no norte. O de Belém foi ele que construiu, o de Natal. O cara 100% país. Preocupado com a integração nacional. A primeira empresa que faz voos internacional. O grande desenvolvimentista industrialista dessa época, ele morre cedo, né? Mas ele inicia o debate desse desenvolvimento. Isso tudo está em alta. Tanto que o governo Dutra, ele é marcado por ser um governo que ele é muito falado de ser mais liberal, mas ele ainda está herdeiro desse desenvolvimento que foi deixado antes, e o processo do governo Dutra, ele é um processo de crescimento econômico muito forte, a indústria também cresce muito ali no governo Dutra, mas o governo Dutra, ele acaba tendo uma série de problemas ali, a questão social no governo Dutra, ele acaba, as alianças dele são mais à direita, ele tinha uma aliança com a UDN no parlamento. Qual o Dutra? Não, esse aí é o Roberto Simonsen. Esse é o Simonsen. Aí ele acaba se aliando à direita, né? A UDN, ele tinha uma aliança PSD-UDN, né? No parlamento, se eu não me engano, nessa época. E aí o Dutra, ele sai do governo. O governo dele ali no final, ele até dá uma guinada ali mais, diria assim, heterodoxa, né? De mais investimento e tudo. Só que aí o Vargas volta, né? Ele deixa o Dutra ali, ele volta, anuncia. Tem todo esse problema, tem muita gente que não queria que ele voltasse de jeito nenhum. E ele ganha a eleição, assim... Já nesse regime já democrático. De lavada pelo PTB. E é engraçado, uma coisa que eu sempre falo, né? Por que as pessoas perguntam? Por que você tem quadro do Vargas na sua parede? Eu falo assim, porque a gente sempre aprende a história brasileira com uma coisa muito pejorativa, uma coisa muito negativa. Sabe, eu sei que tem muita contradição, tem muito mazela na história, mas também tem muitas glórias, muitos homens geniais, muita coisa bonita. E eu acho que para um estilo, para um senso de nação, essa história nossa sempre contada de uma forma negativa acaba aumentando em nós esse espírito de vira-lata. Claro. Então, assim... Tem muita experiência boa no Brasil também. Pois é, e olha como é que é uma coisa simples, agora ó. Vai entrar numa fase histórica. Essa ideia de que, o Brasil deu errado. Não. O Brasil não deu errado, cara. O Brasil, na verdade, que dá errado seria como se... Ele foi impedido de dar certo. Exatamente. Né? E a história, ela não acabou, né? E olha como é que é uma coisa engraçada. Como são pequenos detalhes. A gente aprende que Vargas era um ditador. Porque ele instaurou uma ditadura, é fato. Só que os dois regimes democráticos de três que a gente tem, foi dois ele que instaurou também. Que foi o de 34, esse com o sufrágio feminino, e esse nessa coligação que ele faz, que ele sai do posto também. É um regime democrático. Então, dois foi ele, um foi ele. De três do Brasil, dois foi ele. Não, e aí esse período de 50 pra frente. Aí começa a autorar. Aí o negócio começa a ficar interessante, porque o Vargas, ele já vem com a candidatura pelo PTB. Inclusive, meu amigo Jones aí, na última que a gente teve, você falou do Getúlio, né? Não é bem assim não, cara. Não, porque a gente tava debatendo, o Tami fez uma pergunta ali dessa relação muito confusa entre os comunistas e os trabalhistas. A minha pergunta pro Jones é basicamente assim: você agora quer ser candidato à presidência, as suas ideias são legais, coisa e tal, mas o que você aprendeu com os comunistas que não participaram da mudança? O que você é diferente hoje? E aí ele confirma que ele não, que ele acha que os caras estão certos. Porque muitas vezes nesse momento o trabalhismo e os comunistas estavam em posições opostas, né? Os comunistas estavam em oposição ao Vargas, por exemplo, a partir de 50. E eles usam muito essa questão do Vargas ter feito ali um governo mais aliado aos Estados Unidos, ou mais próximo ali no início do segundo mandato dele, um governo mais à direita em termos econômicos e tudo. Eu não concordo com essa leitura, eu acho que essa leitura ela é um pouco equivocada, porque naquele momento os Estados Unidos tinham ajudado o Brasil a fazer o processo de industrialização. Tá. Então, quando entra no governo Dutra, existe essa expectativa de que esse apoio vai continuar. Por quê? Porque lá começa a discussão do plano Marshall na Europa. E o plano Marshall foi um plano dos Estados Unidos para industrializar a Europa Ocidental. E muitos países hoje que estão desenvolvidos aproveitaram. Exatamente. A Alemanha, por exemplo. O Schweiger estava certo. E aí, o que, que acontece? O Getúlio Dutra, ele acha isso, ele começa a perceber isso e tudo. Ele tem uma política externa muito mais alinhada com os Estados Unidos. O PCB, ele é decretado ilegal nessa época. O Brasil se alinha, ele corta a relação com a União Soviética. E no início do governo Vargas, no final do Dutra, início do governo Vargas, tem uma comissão que chama Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que é CMBU, né? Que era uma comissão para fazer uma análise da situação brasileira com esse processo de industrialização, para poder ver quais são os gargalos da economia brasileira para poder acelerar esse processo de industrialização. E o Vargas tinha a expectativa de que, dado que eles tiveram uma boa relação na Segunda Guerra, que o Brasil ajudou os Estados Unidos na Segunda Guerra, eles teriam uma certa ajuda dos Estados Unidos para avançar nesse processo de industrialização do Brasil, para poder resolver isso, porque esse era o objetivo dele. Só que aí o que, que acontece? Essa comissão mista, ela não chega em lugar nenhum. Ela só faz um diagnóstico, o Vargas percebe isso, ele fala, não vai dar bom aqui não, eles não vão ajudar a gente. E aí ele percebe que a ajuda para industrializar é lá na Europa, e aqui no Brasil vai manter do jeito que está. E eles não vão mexer aqui. Aí ele guina e ele faz, e aí ele muda um pouco. Ele faz um movimento ali para mudar essa relação, aí ele esfria um pouco a relação com os Estados Unidos, ele tenta buscar diversificar essa questão, ele arma mais o Brasil para poder encarar isso. Tanto é que o BNDE, na época, né, o atual BNDES, ele é criado como consequência disso. Porque o Vargas, ele percebe que não vai ter apoio, e aí ele cria o BNDE. Então a gente precisa de um Banco Nacional de Desenvolvimento para poder bancar isso aqui, porque o FMI não vai apoiar, os Estados Unidos não vão apoiar, e a gente precisa fazer isso. E aí já entra no final desse mandato democrático do Vargas, e é esse processo que vai culminar nessa institucionalidade toda, ó, BNDE, Petrobras, Eletrobras. Aí eu até mandei o da. Na verdade, a Eletrobras ela surge um pouco depois, só que todo o aparato institucional que daria, que faria, né, a existência da Petrobras o Congresso ele barra o projeto no final do governo democrático, e aí depois ela vai ser instaurada com o Jango, que também é trabalhista. A própria Petrobras. Esse modelo dessas empresas estatais, eles copiam da onde? Da onde vem essa ideia? É porque setores que são... essenciais. Setores que são monopólios por natureza, e esse tipo de... que envolvem esse tipo de investimento, que são cavalares, empresa privada não consegue fazer. Então, mas... Exatamente, é muito caro. Qualquer manual segue isso. Por exemplo, a questão Isso bem pragmático. Isso é um desenvolvimento que acontece no mundo todo. Por exemplo, a questão da energia. Antes, a energia no Brasil era extremamente fragmentada, ela era cara e ela estava na mão de pequenas empresas que eram privadas, digamos assim. Estava na mão desses caras e era incipiente, porque você tinha. Porque a energia é vital para o processo de industrialização. Porque se você não consegue produzir energia em abundância, e essa energia, além de ser vaga, ela ainda é instável e cara, você vai fazer indústria como? Sem energia? Não tem como. Então você começa a desenvolver um projeto de infraestrutura para fazer a unificação do sistema de energia no Brasil, né? Toda essa questão energética, que a iniciativa privada jamais faria, porque primeiro, você não vai ter um lucro imediato. Segundo, é um investimento de médio e longo prazo que requer muito dinheiro, que requer muito arriscado, muito arriscado. E nenhum industrial vai fazer uma coisa dessa. E ele tá certo, inclusive, de fazer, porque a lógica do capitalismo é de não fazer, porque a lógica do capitalismo é literalmente você operar visando o lucro, se possível, de curto prazo, certo? Então, a Mariana Mazzucato, por exemplo, na obra dela O Estado Empreendedor, ela vai tratar sobre a DARPA, sobre a criação da internet, e vai demonstrar como é sempre o Estado que age como esse empreendedor para poder assumir os riscos que o setor privado jamais assumiria, tá? Então, existe um liberalismo tosco que dizem que o Brasil, o capitalismo, as amarras do capitalismo para o seu total desenvolvimento acontece porque o Estado atrapalha. Na verdade, sem o Estado não existiria qualquer processo de desenvolvimento do capitalismo, tá? É o Estado que conduz o processo de desenvolvimento sempre, e a burguesia, né? Ela entra depois para poder lucrar. Isso, claro. Tá? E por que, por exemplo, as ferrovias não foram também contempladas nessa época de ligar o Brasil para ferrovias? Então, aí tem toda essa discussão, só que aí... Os Estados Unidos fez isso, em 54... A ferrovia é lobby, né, também. É. É lobby? É lobby, é lobby. Lembrando que depois o negócio da ferrovia é culpa do JK, né? A gente tem que botar... E o JK não era trabalhista, não. É. Mas eu gosto dele pra caramba. Não, era trabalhista, sim. Trabalhista. Eu defenderei o JK aqui. Eu também defendo. Não, vai. É? Eu só não tenho a retorno dele no meu quarto, assim, não, eu colocaria... Segundo maior presidente da história do Brasil. Brabo, brabo, sem dúvida. Não, eu acho que ele foi um grande presidente. O projeto de industrialização que ele fez ali pós Getúlio foi maravilhoso, lembrando que o vice do JK era o Jango, o trabalhista. Então existe sim o dedo do trabalhismo aí, só que é uma crítica que tem que ser feita, né? A questão das ferrovias foi muito por questão de lobby, por interesse internacional de montadora e etc. Também a questão das empresas que faziam, né, que vamos rasgar o Brasil, né, de estrada e etc. Então houve sim um lobby aí do capital privado também. Mas o Vargas tinha, né? Podia ser. Podia fazer isso? Não, até tinha, né? O problema dessa época aí, o Vargas tinha, por exemplo, construção de ferrovia e tudo, só que tem todo esse processo. O Vargas, ele não terminou o mandato, né? A gente sabe o que aconteceu com ele, né? E ele sofre, inclusive, nessa pressão. Ele vai avançando, e aí, meu irmão, ó, Petrobras, campanha Petróleo é Nosso. Você tem uma discussão, inclusive, o Vargas ainda tenta negociar no limite ali com os Estados Unidos um pouco antes nesse processo. Porque os Estados Unidos eles não queriam Petrobras, eles queriam que o petróleo fosse aberto para o estrangeiro vir explorar, né? Igual eles faziam na Venezuela. É. Só que aí o Vargas, não, peraí, aí mas não vamos dá, negociar, né? O que vocês vão me dar em troca aí se eu fizer isso? E se for só um pedaço? É. Aí ele viu que não ia dar apoio, ele falou, então, ó, paciência, monopólio estatal do petróleo aqui, e a Petrobras. Eu queria só colocar até o print, assim, um print da minha live, que eu não achei esse jornal, mas... Mandou pra ele? Mandei. Ah. É tipo uma fotinha assim, que é quando eles estão criando a Petrobras, já nesse mandato, e o Jornal dos Comunistas Contra. Isso aí é interessante. Olha lá. Isso é público. Nessa época aí, os comunistas, eles tinham umas posições. Umas piras, sim. Assim, tem as questões pessoais ali do Prestes com Vargas, obviamente, mas, né, a política não é olá. Só isso, né? Cadê? Olha lá. Eletrobras, o plano de intriguismo total monopólio. Isso é a opinião dos comunistas. É. Claro. Deixar claro. Mas, na verdade, eles classificaram Vargas nessa época como um governo entreguista. Essa fase é o que eles chamam da fase sectária do PCB, né? Que o PCB não aceitava. Era até muito contraditório, porque eles defendiam o processo Revolução Burguesa. E coloca Yankees, né? De energia. Trusts, né? É surreal, cara. E aí, nessa época aí, eles defendiam o que eles chamam da Estratégia Nacional Popular, né? Nacional Democrática, que o PTB, ele tinha a compreensão que o Brasil não era um país capitalista. Que depois eles assumem um erro e tal, O Brasil precisa de uma revolução democrática burguesa para poder chegar ao capitalismo, para depois pensar num etapismo bem rasteiro. Que eu brinco muito também com os comunistas que se cambraram, porque assim, comunista brasileiro tá sempre certo, só com 15 anos de atraso. E aí? esse corte aí vai rodar, hein? Esse corte aí. Tá sempre certo. Chegou agora, né? Igual a ideia que o Lula era liberal, tá 15 anos atrasado. Que nós tá falando isso, dá mais 15 anos. Eles não aceitavam. No Lula 2 já tá falando já que, ó, liberal, né? O liberal, hein? Eles não vão aceitar, eles não aceitam Vargas, né, como essa figura da Revolução Nacional Democrática ou Nacional Burguesa. E eles fazem uma oposição muito dura ao Vargas. E aí, em 54, quando você tem esse processo de deposição do Vargas, né, você tem ali, nesse período, inclusive, você tem a ascensão da outra liderança máxima do trabalhismo, que é o João Goulart. João Goulart foi nomeado ministro do trabalho pelo Vargas em 53, se eu não me engano. E ele tem uma atuação como ministro do trabalho muito boa. Teve um dia no 1º de maio que o Jango, ministro do trabalho do Getúlio Vargas, no 1º de maio, o vereadão aumenta o salário mínimo em 100%. Aumentou o salário mínimo em 100%. Porque tinha uma defasagem do salário mínimo. Pra vocês terem uma ideia, também não é loucura do Jango, não, tá, gente? O Dutra não aumentou o salário mínimo no governo dele. Cara, isso foi um problema. E aí... Foram cinco. Cinco anos. Cinco sem aumentar. Aumentou o governo, o salário mínimo do governo dele. Considerável, né? E a inflação comendo. Nessa época a inflação era um pouco mais alta. O Brasil tinha muito problema externo, que a inflação oscilava ali de 10% a 20% ao ano. E o salário perdeu muito poder de compra. O Getúlio voltou a dar aumento. E aí o Jango chega e dá um aumento ali de 100% do salário. 1º de maio, cara. E não só isso. O Jango, ele tem uma atuação política muito importante, como liderança que ele era um ministro do trabalho, que ele estava muito próximo dos trabalhadores dos sindicatos. Sim, sim. Então, ele participava de evento de sindicato, ele participava de churrasco do sindicato, ia em festa, em confraternização. Então, o pessoal ali sindicalizado da época era apaixonado pelo Jango. É. Não à toa, porque nessa época vice-presidente era eleito. Tá? Ele sempre vinha assim, né, sendo eleito, né? Ele é eleito no JK, depois ele é eleito também no... Não, no Jânio. Não, e detalhe, quando o JK se elege em 55, o Jango teve mais votos... Do que o JK. Sim, é verdade. O JK, você votava na chapa para presidente e na chapa para vice. Era o voto separado. O JK se elegeu com 36%. Tinha mais voto pro vice do que... Ele se elegeu com 36% e o Jango fez 44%, 46%, se eu não me engano. E aí Vargas, ele se suicida, né? Em 54. A frase que ele deixa lá... É, saiu do catete pra história, né? Saiu da vida pra entrar pra história. E aí tem uma revolta popular, que é aqueles carros do Globo lá. Essa imagem é bem legal também. A imagem dos carros do Globo. É. Ele colocou uma lá. Que é que o pessoal ficou revoltado, porque o Vargas, ele se mata pra manter, pra não tomar um golpe. Então ele se mata e tal, e aí ele consegue... Cara, até na hora de... Não, é um do O Globo, né? Não, que tem uns carros virados. Os carros lá do O Globo, é. Ele é um cara tão... Esse é o JK, né? É. Um cara tão à frente do seu tempo que ele... Brabo. Era um cara tão à frente do seu tempo que ele sabia, né? Ele sabia que sim, porque, mano, é um blefe que não dá pra você errar, né? Não dá pra blefar. É, vai ter uma comoção e o jogo vai virar pro nosso lado. E aí, olha lá. Com ele no dia a população fica revoltada, invade, inclusive, o Partido Comunista, O Partido Comunista. No dia 24, porque tem toda a crise, né? Inclusive, o aumento do salário mínimo também ajuda a desencadear essa crise, porque o Brasil, o salário mínimo começa a crescer bastante, você começa a ter um processo mais avançado ali do Vargas de melhorar a questão social, a questão agrária já começa a entrar aí. O Vargas já começa o processo para desenhar uma reforma agrária. Sim. Ele já autoriza esse processo, já começa a discussão. E aí os setores da elite, militares, já começam a se revoltar contra o Vargas e começar a queimar ele. Os militares com alguém, porque só os militares não teriam essa força. Sim. Você tinha a força dos militares, mais os setores privados também né? A UDN, por exemplo, o Carlos Lacerda, ainda tocava o terror. O governador Guanabara, né? Porque não existia interesse, porque a reforma agrária era literalmente tirar poder desses... latifundiários, né? E eu sempre digo, cara, se esse Brasil tivesse tido uma reforma agrária, hoje seria um país diferente. completamente diferente. Seria bem diferente. Completamente diferente. Isso é a maior... A reforma agrária é longe do que muita gente diz a respeito de socialismo, comunismo. A reforma agrária, ela... A reforma agrária, ela é uma condição necessária para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Claro, os países capitalistas que se desenvolveram fizeram reforma agrária. Por quê? Porque você divide a terra entre os trabalhadores e, naturalmente, você cria um povo trabalhador produtivo que vai também demandar a produção industrial do país, né? Você vai fomentar o mercado interno, e a gente não teve esse processo de transformação, porque hoje a gente tem muita terra, parte dela produtiva, só que para onde vai essa produção? Essa produção, ela vai para a mão de pequenas famílias que nunca vão produzir, que nunca vão consumir, por exemplo, o mesmo que milhares de famílias consumiriam fazendo a mesma produção, só que com a terra dividida. Então, o capitalismo, ele o capitalismo... Ou diversificar mais também a produção. Também. Você diversifica, mas você cria essa demanda interna que não foi criada por conta da reforma agrária. Então, você cria uma amarra do próprio capitalismo. É por isso que a gente coloca que a construção do capitalismo, ela sempre parte de pressupostos que são contraditórios. Por quê? Porque a mesma lógica que opera o capitalismo é também uma lógica que, se não for vencida, vai fazer com que ele seja limitado, né? Sim, no sentido imploda, de se desenvolver. Mas... O Schumpeter ia nessa medida, né? Que seriam essas contradições internas que iam levar até um socialismo sem a necessidade de uma revolução e etc., porque o capitalismo, ele vai fazendo isso, né? Até a questão hoje da demografia, das pessoas tendo menos filhos e etc. Isso também é uma condição, né? Ao contrário do que o pessoal fala, né? Que a esquerda vai acabar com a família. Na verdade, o que acaba com a família hoje é o capitalismo, tá? Só pra lembrar. Porque o Schumpeter, na obra dele, Socialismo, Democracia e... Capitalismo, Socialismo e Democracia... Ele vai achar lá o... Mas só... É porque antes de tirar essa imagem, isso daí é do dia 24 de agosto de 54. Tá. os comunistas também apanharam muito nas ruas por conta disso. Porque eles defendiam a queda do Getúlio. Eles aderiram à oposição. Na hora que eles descobriram tal, que o Getúlio. Aí o povo era majoritariamente pró-Getúlio, os comunistas foram por. E aí, na minha opinião, tá? Também. De leigo, uma famoso único. Eu acho que é esse o momento que nasce o trabalhismo brasileiro. É herdeiro do getulismo. Porque ali começa um embate, porque dessa estrutura política que o Getúlio monta, o PTB e o PDS, né? PSD. PSD, desculpa. É ali começa uma disputa para ver quem vai conseguir adentrar o poder. E aí, o trabalhista consegue, né, vencer essa batalha com o JK, né? Que era ali um herdeiro e tal. E ali depois, e o Jango de vice. E aí depois o Jango vice, né, também já começa a desenvolver a questão do Brizola lá no Rio Grande do Sul também, grande influência. O Jango também é do Rio Grande do Sul. E é muito legal, porque todos eles são latifundiários, é muito legal, porque existe esse negócio. O Brizola não. É, o Brizola não, mas o Brizola casou... Casou com a irmã do Jango. O Jango, é, também latifundiários. É, e aí começa, e aí o trabalhismo no primeiro momento, ele consegue essa disputa política, que aí, nesse intervalo, né... O vice do Getúlio assume, que é o Café Filho. Depois ele fica doente. Aí tem o presidente da Câmara que vai assinar. É o Senado, o Nereu Ramos. É, o Nereu Ramos vai assume, né? Porque o vice, o principal, já é morrido. Aí os caras vão tentar dar um golpe já pra não deixar o JK assumir, porque o JK ganha as eleições, pra não deixar assumir. E aí é o que a gente conhece na história como contra-golpe de General Lott. O exército brasileiro também, que tá muito. Legalista. É muito, muito falseado, muito. Denegrido pela esquerda brasileira, mas aí o general Lott vai lá e garante, né? Que é o contragolpe do general Lott. Garante e fala, não, o JK vai assumir. Aí tem o JK, que é os 5 anos em... 55. Depois o Jânio Quadros, que ele assume, né? Em 60. O Jânio Quadros assume em 60. Aí ele tenta dar um blefe depois de 6 meses. Esse blefe dá errado. É, as forças ocultas. Mas ele tava terminando. Desculpa, Charles. Não, tudo retoma, bem. Então, Charles. Isso aí. Porque eu achei que ele ia tirar. No começo eu tinha falado sobre o trabalho de ser uma teoria política e sim, na verdade, ser uma cultura política, né? E aí isso conversa completamente com o que o Tami tá dizendo. O trabalhismo ele só vai nascer depois de todo esse processo real da história que acontece ali com o getulismo. Certo? É depois que a gente vai ter o que seria o trabalhismo, e aí é que a gente vai poder fundamentá-lo teoricamente, mas ele nasce dentro da prática. É uma coisa legal que você comentou, complementando o que o Charles falou, igual eu falei do Getúlio ter sido o primeiro keynesiano do mundo, né? A gente às vezes acha que você tem a teoria econômica e você aplica a teoria à realidade. Muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes é o contrário. Na verdade, a realidade, você encontra ali esses arranjos pragmáticos ali na realidade, a teoria vem atrás depois, tentando entender o que está acontecendo. Tem alguém tentando organizar e isso. E aí depois, tanto que o Keynes, a teoria geral do Keynes, é depois desse processo, não é, é assim, não tá? É antes disso. Ele não... A minha formação é música, e música ele é assim. Não, né? É antes disso. Minha formação é música. Agora, né? Tem música aí, você tem que estar com a prática assim, e o copo de teoria aqui, pra, e a teoria vai dando as respostas às suas práticas. Pra não, né? Perder o porque fio. Porque a teoria da música, ela só nasceu com a construção da música pra não concreta. Perder o fio. O JK foi brabo. Por quê? O que, que ele fez? Aquela comissão mista Brasil-Estados Unidos que eu falei, sim, ela elaborou um relatório. Ela não gerou resultado nenhum, prático assim, naquela hora. Mas ela elaborou um relatório. E um relatório com os principais gargalos, com os principais alternativas aqui para impulsionar o desenvolvimento, a industrialização. O que o JK fez? Pegou esse relatório, me dá aqui que agora eu vou aplicar isso aqui e nós vamos botar isso em prática. Não, isso. E aí, dali saiu o embrião do plano de metas. Tanto que o arquiteto do plano de metas do JK, ele era representante brasileiro da comissão mista, um dos representantes indicados pelo próprio governo do Vargas, como diretor econômico, ele era da assessoria, né, do Vargas, se eu não me engano, foi um dos primeiros diretores do BNDE também, que é o Roberto Campos, inclusive, sim, que é o Roberto Campos, que é visco, né, o grande liberal e tudo, foi presidente do BNDE do JK, arquiteto do plano de metas. E a economia brasileira durante o período do JK cresceu muito. Foi, sim, assustador, assim. É o segundo maior mandato. Não era só já Brasil, não, em termos de crescimento econômico. 50 em 5, não era só já. Sem sacanagem, em média, a economia brasileira durante o governo do JK, ela cresceu 8% ao ano, por média. E era muito investimento. A questão da estrada de ferro e do automobilismo é porque o JK, de fato, ele privilegiou a indústria automobilística. Sim. E aí, não que ele não deixou de construir rodovia, ele até ferrovia, ele construiu. Só que ele construiu muita rodovia no governo dele, e aí ele acabou privilegiando, depois isso acabou cobrando preço. Aí 55 a 60. É. Né? Uhum. Aí em 60 ganhou o Jânio Quadros, que era uma espécie de João Dória de hoje, né? Antes de ir pro Jânio, uma coisa importante do JK. No JK você tem o nascimento do ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Que é, essa casa ideológica do desenvolvimento brasileiro. De você pensar o desenvolvimento, pensar a industrialização, pensar em várias disciplinas diferentes. E aí você tinha, nesse momento, desenvolvimentistas e comunistas trabalhando juntos em relação a pensar o desenvolvimento, dialogando, criticando, e tudo dentro do ISEB. Os comunistas, inclusive, eles apoiam a eleição do JK, tá? Porque aí eles mudam a perspectiva deles nessa época, eles apoiam a eleição do JK. E você tem esse processo, muito pelo apoio ao Jango também, que eles tinham uma boa visão do Jango. E aí você tem esse processo do JK, né, desse desenvolvimento bem forte, econômico, construção de Brasília. Não sem contradições, obviamente. A questão social sempre foi uma questão presente. A inflação dessa época foi uma inflação maior, mas não por culpa igual falam, de gasto público, essas coisas. Não foi isso. Que foi? É porque na época o Brasil, a pauta de exportação do Brasil era o café. O Brasil tinha 70% das exportações na época, era café. E na época da industrialização, para você industrializar um país nesse processo inicial, você precisa trazer muito produto importado, maquinário, tecnologias, tudo de fora. Então você vai ter que importar muita coisa que é cara. Ah, e o Brasil pagava isso com café, porque a gente exportava café. Só que o que aconteceu? Nessa época o preço do café despencou, e aí a gente demandando importação e o preço do café caindo, isso gerou um desequilíbrio externo que pressionou a inflação. O pessoal começou a tomar cerveja em vez de café, entendeu? É foda, velho. Aí isso pesou muito na época do governo JK. Aliás, alguém quer café? Eu quero café. Eu quero café também. Depois eu vou beber. Infelizmente... Não, então eu quero cerveja, então. O bigode lá quer café, ó. O debate aí, ó. Não, vai ficar embriagado, não, hein? Quantos cafés? Não. Cerveja. Cerveja? Se oferecer. Claro, cerveja. Aí, o doce, viu, do café? Não tinha cerveja. Claro que tem. Vai subir a inflação aí, cafés, ó. Deixou, né, pô? Enfim, começa a nascer começa a nascer os teóricos que são trabalhistas, que são os teóricos nessa linha, assim, né? Que eles vão pensar a coisa que tá acontecendo. E talvez o que eu mais gosto, particularmente, não sei se os meninos gostam, mas talvez o que eu mais gosto é o Pasqualini. Eu gosto muito também ali. Não, aquele livro que você me mandou é ótimo. É, muito bom. O Pasqualini é um pouco antes, né? Então, ali nesse período de 54, falando, né? Quando o Vargas suicida. Ele lança aquele livro um pouco depois de 45, né? É. Foi porque o Vargas tá tentando dar uma linha ideológica maior ao trabalhista. Inclusive, eles pegam brigar bastante. Nossa, aquele livro tem um capítulo fenomenal tratando sobre o crédito, cara. Sim. Nossa, que... Incrível. Base de sugestões para a política pública no livro. É uma intelectualidade muito forte. Tudo que depois circula no ISEB também, não... Você tem o Guerreiro Ramos, você tem o Santiago Dantas, que depois foi ministro do Jango, você tem... Guerreiro Ramos é um gênio da administração pública, assim, de como é desenhar a administração Álvaro pública. Álvaro Vieira Pinto também, dessa época. Você tem o Inácio Rangel, que o Elísio Jabu, inclusive, é muito... Adora, o Inácio Rangel. Tudo dessa época. E a intelectualidade pulsando, pensando, ó, como que a gente vai desenvolver o Brasil, tudo nessa época, assim, A cultura brasileira intelectual dessa época era uma cultura pensando no desenvolvimento do Brasil. Sim. Inclusive, isso também vai ter ecos depois. Por essa matriz trabalhista. Na própria ditadura militar, isso vai acabar tendo ecos, né? Porque... mesmo que a ditadura fechou o ISEB, por exemplo. Ela fechou o ISEB, mas mesmo assim acaba tendo eco. Porque isso era uma ameaça para a ditadura. O processo do golpe de 64, aí só aceitando, né? Aí o Jânio assume, o Jânio tenta dar esse blefe, ele manda ele o vice. Ele dá esse blefe por quê? Pra ter mais poderes? Ele não tem muito traquejo com governabilidade, aparentemente. E era meio doido. E aí ele tinha cara de doido mesmo. Aí ele vai nessa politicagem maluca, ele manda o vice dele, que era o Jango, pra China comunista, momento de Guerra Fria, né? Então todo mundo tem medo de comunista. Medo de comunista até debaixo do armário. Sim. E aí ele manda lá pra China. Macartismo nos Estados Unidos. Isso. Antes ele faz alguns movimentos. Inclusive ele chega até... Ele condecora o Che Guevara, né? Condecora o Che Guevara. Condecora o Che Guevara e tal. Essa cena é muito boa, inclusive. É, o Jango. Eu acho que foi ele que recebeu o título da Iugoslávia também aqui. Isso, porque ele foi tem mesmo. Ele tem ali uns negócios na política externa que ele se aproxima do Bloco Socialista. Isso, também. Aí começa aquele negócio Guerra Fria, ele manda, assim, já estava um processo de abertura com os Blocos Socialistas, ele manda o vice dele já pensado para a China. Naquela época, hoje é difícil viajar para a China, né? Pô, imagina. Naquela época tinha que várias coisas. Pinga-pinga, né? Isso. E aí ele, quando ele tá lá, né? Na China comunista, ele vai e renuncia, achando que o povo ia voltar, ia fechar o Congresso e deixar ele voltar e tal. O povo cagou pra ele, os políticos também, todo mundo cagou, ele foi embora pra casa. Dizem que ele ficou até no avião um tempo, né? Tipo assim, esperando assim. E aí, já rolou? Isso, não. Continuou o avião parado uma hora, né? Os caras falaram, mas 72 horas rola, hein? Ele foi meio que tentou dar um Getúlio, né? Dar um blefe, coisa e tal. Só que não colou. Mas deve ser inspirado em Getúlio. Ah, com certeza devia ser, né? Ele é bem doido, sei lá. Aí. Aí ele não deu nada, aí fica o processo do Jango voltar. Inclusive, nesse caso, tem uma coisa muito curiosa. Que o Jango tentando voltar da China, os caras tentam dar um golpe. Ah, ele condecoração. É. A carinha do Jango. Aquela foto... Vê uma foto dele que é muito emblemática, ele com um pé para um lado, um pé para o outro. É. Essa foto dele é... Com a vassoura, famosa. Com a vassoura. É com a vassoura essa foto que ele tá... É, acho que tem uma com a vassoura. Não, sei, não a vassoura... É do Comi, acho que é da campanha, é. Ele ficava no vai vassourinha, o lema dele. Quilo, porque quilo? É. Falava com permeado, meio com rebuscado. Eloá, a mulher dele. Né? Aí o Jango, voltando da China, esse empresário, Mario Wallace Simmons, que era o dono da Pioneer, os caras já tentando pra ele não tomar posse, o Jango, porque em tese era comunista, tinha aumentado o salário mínimo em 100%, aquela conversa de maluco. É, já tenta dar um golpe. O Brizola aqui, que era cunhado do Jango, né? Era governador do Rio Grande do Sul. Fazendo ele... um governo histórico lá. Governo que mais construiu escola na história do mundo. Bizarro. Do mundo. Ele pega o terceiro exército, olha lá, foto essa foto do Jânio Quadros. Bem simbólica, né? Ele pega o terceiro exército, o Rio Grande do Sul, e faz a campanha da legalidade, que é uma imagem que eu mandei com o Brizola com uma arma na cinta, assim. Hã? Tem a campanha da legalidade. Esse aí tem um quadro no meu quarto. Essa imagem também do Brizola é uma das imagens mais brabas da história. É, do Brasil, cara. Realmente. E é por isso que os comunas gostam dele, sabia? É. A manual era até o talo. Essa aí eu tenho essa foto do Brizola. Mas o Brizola, vocês pegaram ele nos debates? Chegaram a ver isso só agora? Na época vocês não vocês não, não quando eu nasci, porque... Eu sou jovem, né? Chegou a fase final. Vocês não lembram, né? Só nos 90. Ele era brabo, cara. Eu lembro assim, mais ou menos. Ele era até da Globo, cara. Não, ele era... Tem inclusive eu sou não cria. Tem essa foto dele que ele pediu aí? Eu estudei a vida toda num dos brisolões, que são os famosos CIEPs do Rio de Janeiro. A minha formação foi dentro de um CIEP do brisolão. O brisola era assim. Era... No Rio de Janeiro que eram, inclusive, outro, né? Apesar de todos os problemas, né, não eram perfeitas essas escolas, mas elas eram enormes, tinham um aparato educacional e de infraestrutura que, assim, eram invejáveis, eram boas escolas. E, assim, tinha uma em cada esquina, pô. É. Todo lugar tinha uma escola gigantesca no Rio de Janeiro. Eu sou de Duque de Caxias, né? Eu cresci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, estudava no Brizolão lá de Santa Lúcia. E, assim, quando eu vejo hoje gente tentando manchar a imagem do trabalhismo ou manchar a imagem do Brizola... Eu fico pensando se essas pessoas realmente elas têm noção de como as políticas públicas permeadas pelos trabalhistas efetivamente modificaram em muito a vida da classe trabalhadora. E eu me coloco aqui como classe trabalhadora, sem essa coisa de a esquerda que fica do topo do penhasco vendo a classe trabalhadora abstrata lá embaixo, porque eu sou um cara que eu trabalho na 6x1, hoje trabalhando num péssimo emprego de salário mínimo, tá? Cresci estudando em escola pública no Rio de Janeiro. Então, eu sou esse trabalhador de qual eu tô falando, tá? É como se eu... Ai, nasci lá sou de classe média, nunca trabalhei na vida, Copacabana, só falando da CLT abstrata e não sei o quê. Não. Eu vivo até hoje na pele as dificuldades que a classe trabalhadora vive, porque eu faço parte dela, né? Eu me coloco como um trabalhista porque eu construí a minha intelectualidade de maneira orgânica, observando o mundo em que eu cresci, tá? Aí tem o café chegou. Aí tem essa imagem aí, que é essa campanha da legalidade, que quando eles tentam já não deixar o Jango tomar posse, voltando da China, ele pega lá o terceiro exército e organiza, também toma as rádios e TV, né? Eu ia pegar pra você. Quer? Pega as rádios e TVs. do país e... Quem fica... tá nessa foto aí? Quem que tá na foto tá aí? Tá. O Brizola. É, aqueles ali atrás, mas deve ser o primeiro, o comandante do terceiro exército, né? Deve ser. O Brizola tá bem diferente aí, porque eu conheço ele velhinho. Bem novinho, né? Aí ele pega o... Foda pra caralho. É, esse aí tá no meu quarto lá, no meu cenário. Como que ele falava as coisas assim, né? É, muito bravo. E um cara assim, ele tinha uma inteligência... Eu até me identifico muito assim com ele, não na questão de inteligência, né? Que eu sou muito mais burro que ele. Não, é na questão de ter uma sabedoria da audição, sabe? Escutar você falando uma coisa e pegando uma informação, pegar ele com isso e tal. E não tanto de erudição, é. Ele tinha isso. Pelo menos os que conviveram com ele falavam muito isso, assim. Brizola era uma pessoa que sabia escutar muito, sabe? E aí ele pega o exército, para as rádios e TV e faz a campanha da legalidade. Mas o Brizola, até os opositores dele sempre elogiaram ele, né? Ele era um cara respeitado. Que é raro na política, né? Exato. Que é raro na política, principalmente brasileira. E aí ele garante... Aí esse empresário, Mario Wallace Simons, ele faz o avião do Jango parar na Europa, no escritório dele da Comau, que esse cara era o cara mais rico do Brasil. É como se fosse o Lehman hoje, só que naquela época. E a Comau era a maior exportadora de café da época. Você tem noção do cara? O cara era dono da companhia brasileira chamada Pioneer, era dono da Comau, o maior exportador de café, era dono da TV Excelsior. Lembra que depois a Globo acaba assumindo a função dele. E o cara era muito rico no Brasil. Então ele para o Jango na Europa... E fala do Jango, ó, tá acontecendo isso no Brasil, tal. Eles armam junto com o Brizola pro Jango voltar pelo Rio Grande do Sul, pelo Uruguai, pra entrar na divisa do Rio Grande do Sul, porque tava essa campanha montada. Aí eles entram em acordo com os que estavam tentando dar o golpe ali na época. Sim. E entra num regime que o Brasil vai viver num regime parlamentarista. Então o Brasil viveu um regime parlamentarista. Se eu não me engano, quem ficou o primeiro-ministro foi o Luiz Guimarães, né? Foi o Tancredo Neves. Tancredo Neves, exatamente. Tancredo dessa época, então. Ele era ministro do Getúlio no governo de Getúlio, ministro da Justiça. Aí o Brasil fica. Foto do Tancredo dessa época, por favor, Romero. Não, tem uma. Tem 61, um áudio do golpe de 64 que eles estão declarando vaga a cadeira do presidente na época. E tem um grito no fundo: canalhas, canalhas, canalhas. O grito é do Tancredo. É. Sério? É o áudio da sessão que declara, né? Que até tem aquela briga se é 31 de março ou 1º de abril, né? É porque a sessão começa no dia 31 de março e ela termina na madrugada do 1º de abril. Aí a esquerda fala que o exército é 1º de abril, porque é o dia da mentira, né? Que foi a vacância, e que era uma mentira. 1º de abril, e os caras fazem os desfiles lá, militar, no dia 31 de março. E aí começa a grande desgraça que travou o projeto de desenvolvimento do Brasil. É evidente que durante o período militar também existe desenvolvimento, porque eles ainda seguiam toda essa tradição que foi construída pelo trabalhismo anteriormente. Falar, porque a ditadura ainda continua, né, com algumas coisas. Foi, mas essa questão social, ela não... A questão social, ela é jogada de lado durante a ditadura, então você tem um grande desenvolvimento industrial, por exemplo, o PIB crescendo muito, mas você também tem uma explosão absurda da desigualdade. Então a pobreza, ela... Favelização do Brasil. Exatamente, isso acontece no período... Por quê? Porque a ditadura militar, ela acaba com o projeto de reforma de base do Jango, que incluía a reforma agrária que a gente estava falando, né? A ditadura, ela, inclusive, o golpe militar, ele acontece principalmente para barrar o projeto das reformas, principalmente barrar a reforma agrária. A reforma agrária era o que mais tinha medo de que se acontecesse, e aquilo, o Jango era muito popular, as massas estavam aderindo ao discurso, estava, né, se tornando perigoso, né, para essas elites. E aí você tem... que começaram a tratar negócio das reformas como se fosse uma tentativa de comunismo no Brasil. Né? Quando, na verdade, não tinha nada de muito medo, nada, né, na Guerra Fria, coisa e tal. Uma Guerra Fria, tinha muito medo mesmo. Exatamente. Só que, assim, cada força do golpe que dá, cada um entra no golpe por um motivo. O exército brasileiro, a grande cúpula, entra no golpe por um motivo. Os Estados Unidos apoiam por um outro motivo. E a burguesia apoia por um outro motivo. Principalmente por causa disso, né? O Brasil... Não, os Estados Unidos, ele adere ao golpe necessariamente quando o Jango começa a colocar a política mais restritiva nas remessas de lucro. Ah, é? Então, as empresas nacionais aqui mandavam os lucros para lá, mas em dólar. Com medo do Brasil ir para outro bloco, né? É isso, era uma política extremamente nacionalista, né? Você controlar a remessa de lucro de empresas internacionais aqui dentro. Então, por exemplo, Aqui a Volkswagen não é americana, mas vamos supor. Vamos pegar uma empresa. Ford. A Ford vendia aqui com esse tal e pegava aquelas remessas de lucro e mandava pra lá. E eram as remessas fraudulentas, coisas do tipo, não pagava imposto, coisas do tipo. E aí o Jango vai e começa e barra isso. Isso foi o motivo, o estopim pros Estados Unidos entrar de vez na guerra. Os militares brasileiros. No golpe. Os militares brasileiros, eles entram por um motivo muito característico. Que é inclusive uma história bem legal. É, vale a pena até contar. O Brasil, lembra que eu falei que lá no começo da evolução de treino do Brasil, ele era tipo como se fosse pequenos países dentro do Brasil, não tinha esse consenso de integração? Sim. Então as polícias desses pequenos estados, que é o que a gente chama de polícia nacional hoje, antes chamava guarda, era tinha a guarda nacional, que seria o exército, e tinha o força pública. Cada governador tinha sua força pública, que era um mini exército. Tanto é que o governo de estado de São Paulo faz a guerra de 32 com esse mini exército. Os militares brasileiros, eles não gostavam porque tinha muito levante naquela época. Muito levante, muita revolta, coisa e tal. Então, os militares, eles achavam aquilo, insubordinação, uma coisa muito sinistra. E aí tem um episódio que alguns praças, né, da Marinha... Eles tentam fazer algum levante ou coisa do tipo. E o Jango anistia os caras. Em praça pública. E aí, já começa. Isso é o estopim para os militares, para a cúpula ali entrar, apoiar o golpe por causa de. Tem mais coisa, né? Então. Se a gente for. Porque aí teria que ser um episódio só para falar sobre o golpe militar no Brasil. Né? Porque assim, tem muita. Tem um episódio. Tem um episódio sobre a ditadura. E é bem legal, porque até assim, já viu aquele discurso. Legal a ditadura? Uma coisa curiosa, porque sabe aquele papo de vamos desmilitarizar a polícia? Aí o que eles fazem, os ditadores, né? Essa cúpula. Eles desmilitarizam essas guardas, essas forças públicas. Sim, tanto é que aí, na época, eles só podiam andar com 38, dá status de militar, por isso que vira PM, coisa do tipo, mas a PM nasce nesse contexto. Fica o exército de reserva do Exército Nacional, coisa do tipo, mas controla, controla a quantidade, o poder de calibre, coisa do tipo, porque tinha. Esse é um grande estopim que faz os militares entrar. Aí esse é o processo do golpe, né? Pós-golpe. Aí já entra já você tem esse apogeu, né, do trabalhismo, aí você já começa esse descenso, né, esse período de baixa, porque aí, inclusive os nossos amigos comunistas não gostam muito quando a gente fala, mas é fato, o golpe foi contra o trabalhismo. Foi contra o trabalhismo. Isso é indiscutível, a gente não tá aqui para contar a vítima, para contar quem foi mais perseguido que ninguém, mas o golpe foi contra o trabalhismo, isso é um fato. Então, em termos de força política que tinha, o que tinha e o que perdeu depois, o trabalhismo saiu todo derrotado. E aí você teve um processo de enfraquecimento do trabalhismo, as lideranças trabalhistas foram todas pro exílio, né? Principalmente aí o Brizola e o Jango. O Jango, né? E o Brizola foram pro exílio, você tem... Os comunistas também, né? Só que aí alguns já vão pra luta armada, né? Eles vão pra luta armada, o trabalhismo ele vai ali tentar... Ou ele vai pro exílio ou ele se abriga no MDB ali pra poder fazer a disputa institucional dentro dos limites da ditadura. E você tem esse processo que desarticula o trabalhismo como força política. Mas só pra entender, o MDB e a Arena, a chance existia realmente um processo legal? Não. Era carta marcada? Pouco. Era bem fechado. Era, por exemplo, o cara é do MDB, ganhou lá no interior de Minas Gerais. Que tinha eleição possível. Ganha. O Itamar Franco, por exemplo, foi prefeito da minha cidade durante a ditadura. Ele é da minha cidade, inclusive. Ele foi prefeito pelo MDB. Ele era do PTB. Então. Foi pro MDB, mas assim, o processo era controlado. Você tinha ali. Vai ganhar numa capital. Não ganha. E não os ganha mais perseguidos também pela ditadura militar, isso é muito importante falar, porque às vezes não parece, mas foi os militares de baixa patente nacionalista. Que fazia parte dessa guarda que eu tava falando. Tá. Essa força que era militares, coisa e tal, eles foram perseguidos extrema. Aí, mano, muita gente morreu, gente que tinha livro de Karl Marx, coisa e tal, nacionalista, coisa e tal, teve que queimar tudo. Era uma coisa bem controlada mesmo. Assim. Teve esse expurgo todo, o trabalhismo passou por um processo muito forte de enfraquecimento, e aí com a volta da com a abertura, com o fim da ditadura, você tem ali em 79 o Brizola já no exílio, tentando resgatar o PTB, já ele como a grande liderança do trabalhismo. Você tem a carta de Lisboa, ele volta em 79, né? Ele volta em 79, ele passa anistia, ali... né? Que a anistia passa em 79. começa o percurso de abertura. Inclusive, a foto do Darcy Ribeiro no Rio é muito bonita, é, quando ele volta da anistia, né? Porque ele também estava exilado. Lá, Darcy Ribeiro... Voltando porque da anistia. O Darcy Ribeiro, nessa época, já era uma figura também de grande relevância. Ele muda para o trabalhismo depois da influência do Getúlio. Darcy, e... se não me engano, era o ministro da guerra do Jean quando tomou golpe. Não, não sei se é da guerra, não. Interior, se eu não me engano. É. Ah. Ele era ministro. E aí ele dá até a dica pro Jango. Fala assim, ó, porque quando começa o golpe andar, né? Marchar sentido Brasília, no caso, né? Aí, lá de Juiz de Fora, inclusive. É, o Darcy fala, passa com caça e dá só uma lambida no pé dos caras, assim, sabe? Só uns tiros, assim, ó. Que eles vão voltar, não vão querer dar esse golpe, não, entendeu? E aí o Jango não aceita. Talvez sabendo já que tinha navio do... Navio americano já ancorado aqui no Brasil e tal. Na verdade é que força pra evitar o golpe ia ser difícil. O Jango evitou um banho de sangue. No final das contas, os Estados Unidos nem precisa se meter, né? Ele só fica na retaguarda, digamos assim, né? Pra caso houvesse um levante contra o golpe militar, não acontece esse levante, mas se tivesse acontecido... Assim, é que é difícil fazer contar a história contrafactualmente, né? Mas a verdade é que provavelmente a tentativa de minar o golpe ela ia ser derrubada, tá? Fazer frente naquele momento ali com o apoio dos Estados Unidos ia ser um banho de sangue pra nada. O Jango, a chance era grande. Tem muita gente que fala que ele se acovardou e tudo. Eu não ele fala até isso mesmo, assim, né? Que ele não queria evitar sangue de brasileiro sendo derramado numa guerra civil, né? Eu concordo. Tem uma sabedoria nisso, né? Considerando a conjectura que existia na época, eu concordo. Concordo sim. Inclusive, também é uma coisa que a construção dos setores militares no Brasil, ela também passou muito por um... houve uma grande influência americana, né? Dentro desses próprios meios, né? Ah, essa foto aí, ó. Olha que foto bonita dele. Voltando do exílio lá no Rio. O maior antropólogo brasileiro, cara. Esse cara é brabo pra caramba. Leio... A teoria brasileira, chama o povo brasileiro. Leia o povo brasileiro, porque é uma das bíblias do trabalhismo. Porque se você quer entender o trabalhismo, entenda a história do Brasil, pelo amor de Deus. Incrível, cara, esse livro. Leia o povo brasileiro. Se quiser uma coisa mais densa, leia História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Acho um ótimo livro pra quem quer iniciar a história do Brasil, conhecer. Eu vou pedir pra quem tá assistindo esse... O pessoal sempre faz isso, né? Sim. O pessoal que tá assistindo essa live, faça no comentário todos os livros aqui que a gente tá falando. Sim, e depois a gente fixa esse comentário aí, né? Faz o trabalho pra ajuda gente. Ajuda a gente aí, né? E aí já tá na volta, a reabertura, o Brizola tenta refundar o PTB. A ditadura tinha muito medo do Brizola voltar e tomar posse dessa classe trabalhadora. É. O Brizola, se não me engano, nesse ponto, na América Latina, ele fica como o segundo cara mais perigoso. Inclusive, o documento saiu agora, né? É. Mostra isso. Eles tinham muito medo. Inclusive, os Estados Unidos ficava grampeando ele. Ele era o nome que estava na frente, né? Ele estava cotado para ser candidato a presidente em 65 e tudo. Sei. E aí o Brizola tenta refundar o PTB e ele não consegue. A ditadura, ela acaba manobrando ali, dando o PTB pra uma ala mais à direita, né, da Ivete Vargas, se eu não me engano, é neta do Vargas, Ivete Vargas. PTB é aquele do Roberto Jefferson. É o PTB que veio até o Roberto Jefferson de hoje. Nossa, que inclusive o Jânio Quadros se elegeu prefeito de São Paulo pelo PTB, contra o MDB com o Fernando Henrique Cardoso, né? E tá aí uma curiosidade também, tá? Vou falar aqui, mas eu não sei se é verdade esse sistema, mas eu sei que o número do PTB era 14. Mas ele pode checar, você quer que ele cheque? Não, era 14, era eu 14. Sei, era 14, e aí fica com o Roberto Jefferson, só que agora ele se funde com algum outro partido e esse número fica livre. Aí virou. E o MB... pega, hã? MB ele pegou. Porque era o número mais baixo que tinha. Agora que a missão vira, por isso que vira 14, é o número do PTB. Olha de Vargas. Olha essa curiosidade, hein? Parece que é o Patriota, né? Fundou com outro que virou aí Patriota. Virou 51. Isso. E aí o 14... Não, virou PRD, virou 35. É. E essa tentativa frustrada é que a gente tem o nascimento do PDT. Do PDT, que ele não consegue, aí tem uma foto, inclusive, do Brizola chorando, né, quando ele não consegue e tudo. E aí, só que nesse momento você já tem um processo de luta sindical contra a ditadura, do tal do novo sindicalismo. Que ano que a gente tá agora, então? A gente tá ali no início dos anos 80. A ditadura, ela vai deixando o Lula tomar conta, entendeu? Tá, Geisel ou no Figueiredo? Aqui já é final... O processo de abertura começa no Geisel, então é nessa transição, Geisel ou Figueiredo. Só que aqui já é mais Figueiredo, né? Porque aí você tem o Lula... Figueiredo eu lembro bem. Olha lá essa foto. E aí o Brizola não consegue, e aí você tem uma outra disputa dentro da esquerda, uma esquerda mais alinhada com essa chamada nova esquerda, né, do PT, eles tentando superar o legado do trabalhismo. Então, em nenhum momento houve uma tentativa de unir essas esquerdas? Houve. E aí, o que que pegou? O PT, como sempre, né? O PT não tem. Inclusive, eles se unem, eles fazem a chapa de 98, né? Ah, é? É, o Brizola foi visto do Lula em 98, só que o Brizola nesse momento já estava em decadência política. Só falando aqui pra frente, não, falando lá no começo. Teve uma ideia, porque assim, o PT ele nasceu com essa veia hegemonista. Então, por exemplo, se você pega ali no início dos anos 80, a principal força da esquerda brasileira era o PDT. É mesmo? Era o PDT. O Brizola se elege governador do Rio em 82, o Alceu Colares se elege no Rio Grande do Sul. E sempre é isso, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, grande força do trabalhismo. O trabalhismo teve um problema muito em São Paulo, por causa desse negócio antigetulista e tal, então sempre foi uma coisa muito, muito complexa aqui em São Paulo. Mas o Lula ocupou espaço. Não, pra você ter uma ideia, o Lula saiu candidato a governador de São Paulo em 82, teve 3% dos votos. É. E ele sempre... A tática do PT sempre foi essa, ó. Vamos lançar candidatura nas majoritárias sempre para botar nome em evidência, para ganhar força, para ir construindo essas forças políticas. E não vamos fazer uma chapa... Vamos aliar com ninguém, aliar não. Com ninguém. E vai ser contra. É hoje, né? Então, e aí você pega... Aí teve 86, conta a história. Não, 86, e aí o que que acontece? O PDT e o PTB e o PT começam a disputar, né? Um contra o outro. O PT, eu vou até dar uma colher de chá aqui, eu acho que o PT ele se organiza de uma forma muito mais militante do que o PDT nessa época. Dúvida, muito mais na base, assim. Isso dá uma força muito grande pro PT, nas bases ali da esquerda, uma força de... A formação do PT também ele é mais enraizada com a questão de uma classe média e uma classe operária, não, de intelectuais, exatamente. Né? Isso, o PDT tinha isso de tantos intelectuais. Tinha, mas aí acabou. Não, mas acho que o PDT é o contrário isso, né? E o PDT é muito mais da... Até pela história que a gente contou, é muito mais das elites intelitais do Brasil organizando as bases, né? Então é muito mais de cima para baixo, O PT, né? Ele tem pouco essa formação mais de base do PT. Ajudou muito o PT nesse início. Só que foi parelho ainda, muito parelho. Foi, né? E aí o Brizola se elegeu em 82, governador do Rio, fez um excelente governo também. Que construiu... é o que o Charles estava falando, o Brizola, que o Rio de Janeiro seria outro. O secretário de educação do Brizola e tudo. Em 86 tem uma história boa, né? Conta aí, Tami, você que é o... Não, conta você. Quer banheiro? Pode ir. Você não precisa pedir, não. Não é sala de aula, né? Vai ao banheiro, volta, a câmera pega, é tranquilo. Nossa, uma aula dessa aqui. Ele botou que nem aluno, né? Professora, posso ir no banheiro? Pode. Ao contrário deles, eu tô perdendo a visibilidade de podcast hoje, né? Não, e outra, a gente vai calcular o tempo aqui e vai saber o que ele fez, né? Se demorar muito, é número 2. Já tá rolando. E aí o Darcy Ribeiro, ele era secretário do Brizola e ele sai candidato a... Ele era vice ou era secretário de educação? Não tô lembrando. Ah, não, ele foi vice do Brizola em 89. Ele secretário de educação do governo do Rio, do Brizola. Ele foi candidato a governador do Rio em 86. Peraí, vamos contar primeiro o governo do Brizola. O Brizola foi governador do Rio de Janeiro e aí ele começa um processo de radicalização de educação no Rio de Janeiro. E aí ele começa a construir esse tal do CIEPS, que é o Brizolão. Que é uma parada, mano, sinistra, que envolve toda a comunidade. Na cabeça dele, ele pegou esse modelo de algum... Ribeiro. É? Darcy Ribeiro. Aquele antropólogo ali, que é um dos caras mais geniais envolvido. Naquela época começava a se falar, eles implantaram a questão da educação integral, que nem se falava naquela época, ou seja, ficar o dia inteiro na escola. A escola era uma parada para receber a família, então tinha também toda a questão de saúde, tinha a questão de alimentação, porque ele falava que a criança que não come coisa e tal, não consegue se desenvolver. De lá com 3 refeições diárias, crianças. Tinha a questão de tratamento dental, saúde, unidade de saúde básica, tudo lá dentro e tal, de final de semana aberto para entregação de famílias, coisas do tipo. A metodologia de ensino já era totalmente diferenciada, tinha artes, tinha... Então, mas eu estudei em escola estadual, e tinha umas paradas dessas, então a influência dele sim, em São Bernardo. Pra caramba. É mais ou menos como se fosse o Céu aqui em São Paulo hoje, sabe? O Céu foi que depois foi... Aquele sintoma, só que os caras, ele tinha o projeto de construir 500 daquele. E ele até consegue entregar. Enfim, ele começa a construção. Aí chama o Neymar, sabe? O arquiteto. Entendi, Neymar. Neymar não é o nome, né? Foi o Neymar, não. Mas bem que você poderia, viu, Neymar, ajudar. Controla umas escolas aí, né? E aí eles fizeram para construir as escolas rápidas, um projeto de integração na construção. Então era tipo escolas pré-montadas naquela época. Rapidona. Mano, então só vinha... Isso é totalmente... Na época, bizarro, bizarro. E aí foi um governo... E na parte trabalhista, o que que ele... Não, aí ele começou a fazer isso. Aí, em 86, aqui na época não tinha reeleição, né? Reeleição só introduzida no Brasil em 94, com o Fernando Henrique. 98, desculpa, com o Fernando Henrique. Que falou que era contra, né? Que não ia se eleger. E aí, estando lá, né? Aí ele o sucessor dele seria o Darcy Ribeiro. Sim. E aí nessa o Darcy Ribeiro aí pode falar agora. Não, e o Darcy Ribeiro foi candidato a governador em 86 como sucessor do Brizola. Os comunistas não apoiaram ele. O PT lançou o Gabeira como candidato a governador, que ajudou a tirar voto do Brizola para disputar esse voto. É. E o PCB e o PCdoB apoiaram o Moreira Franco do MDB, que ganhou aquela eleição. Se você pega a votação do candidato do PT com a do Brizola, com a do Darcy Ribeiro, você tem quase que um empate ali entre os dois. O Darcy não era uma figura popular, o pessoal não conhecia? Não era. Mas o aval do Brizola... Não, mas sabe por que o PT não apoiou o Darcy? Por quê? Porque se o PT apoia o Darcy Ribeiro, o Brizola, como candidato a presidente depois, ele seria forte. Sim. Com certeza, o caminho seria esse, né? E aí chegou em 89 e o Brizola... Os comunistas contra, ouviu? E aquilo lá, aí eles não conseguem entregar os 500, né? Porque Moreira Franco, ele... Mano, eles eram contra isso, inclusive a Globo também era. Para. Fala que era esse colégio muito louco. Isso é umas críticas meio malucas e tal, né? O PT, inclusive, contra. É. Como você é contra Chico Alencar falando que era depósito de criança. Depósito de criança, porque era o nosso negócio integral. Eles ficavam pegando na arquitetura, que não pegava esse negócio da construção. E aí o PT, aí aconteceu isso. Aí o Moreira Franco se elege em 86. Interrompe tudo. Chega em 89 a eleição presidencial, Brizola e Lula disputando ali. Esse aí eu coloquei esse resultado aí da eleição de 89. É uma diferença mínima. É 400 mil votos, acho. Os debates eram muito bons, cara. É. E aí o Brizola vai, o Lula vai pro segundo turno contra o Collor e não o Brizola. Lula é o único que poderia perder pro Collor. Se ele ganhava no segundo. Covas ou Brizola ganharia. Não, nessa época o Brizola chegou a propor pro Lula, porque na época o PSDB ainda era um partido de centro-esquerda. Sim. Aí ele chegou a propor pro Lula. Chegou e falou, Lula. Vamos colocar então o panorama dessa eleição. Você falou que era o Covas. Você tinha ali os principais: o Collor, o Lula, o Brizola e o Covas. Covas saindo aqui do governo de São Paulo também. Não, ele não tinha Moreira Franco. Ele não tinha ido. Inclusive ainda. Foi ministro da Dilma. Eu pedi pra. Tem uma que eu te mandei do resultado. Governador? O Covas, não. Resultado da 89. Acho que o governador... Era o Montoro, né? Não era nessa primeiro época, turno. Não. O Covas foi governador em 98. Ou não, 94 e 98. Então. Foi em 89. Não, 89 essa eleição de 89. Aí foi... esses quatro principais, né? Você tinha várias outras candidaturas. Aí o Brizola chamou o Lula. Pra? Aí falou, vamos renunciar pra apoiar dois, junto deixar o Covas. Pro Collor não ganhar. Que era um brasileiro também incrível, né? Porra. Pra poder... Não, teve essa conversa? Teve essa conversa. A gente faz um governo de apoio, né, ao Covas. A gente sabe que o Lula não topou. O Brizola até fala assim que entende o Lula, que questão de acordo partidário é difícil, né? Já você assume compromisso com várias pessoas tal, é difícil. O Brizola até passa um pano pro Lula nesse ponto, assim. Era uma situação, mas houve essa conversa. Olha ali a diferença, ó. Olha ali, ó. Cadê? O Lula tá ali, ó, no primeiro turno, ó. 11.612. Onde você tá vendo isso? Ah, 500 mil votos total, ó. Quase, né? E o Leonel Brizola, 1.167.000. Somando os dois, 22 milhões, né? E ali foi o momento de baixa do trabalhismo como força política. E a diferença é mínima lá, 17,9 contra 16,51. Uma coisa interessante também, porque aí vai ficar muito claro porque que existe essa crítica de chamar o petismo de neoliberal, né? Uma diferença grande entre o trabalhismo e o petismo é que o petismo ele tem essa capacidade de criar a sua hegemonia utilizando dos aparatos institucionais que estão estabelecidos visando o poder político. Sim. Porque os anos 80 é quando a gente tem a iminência do neoliberalismo, certo? Tá. O PT ele surfa muito melhor dentro do neoliberalismo, dentro dessa institucionalidade estabelecida... Ao contrário do trabalhismo, que tem mais dificuldade. O trabalhismo ele não cede a essa nova. Essa nova cultura econômica que estava sendo estabelecida aqui na América Latina. Uma cultura mais pragmática. Então, o neoliberalismo pode ser definido, em poucas palavras, como que o PT surfa? Não, o neoliberalismo é um conjunto ali de teses e ideias. Que, assim, não é uma corrente econômica, mas, a dizer assim, mas é um conjunto de teses políticas e econômicas que vão pregar menor intervenção do Estado, maior privatização de serviço público, ampliação da desregulamentação econômica, ampliação de um mercado desregulado, de um mercado mais solto, que isso daria mais que resultado. O próprio mercado se regula sozinho. Processo de privatização ou de terceirização do serviço público. A ideia de que o Estado ele é sempre o que atrapalha o desenvolvimento da economia, por exemplo. É mais regulador do que mais ativo. E aí você tem o neoliberalismo, por quê? Porque, como eu disse, a gente teve... até os anos 30, a gente tinha o liberalismo como a corrente dominante que dominava ali a construção do capitalismo no mundo, certo? Aí você tem a crise de 30, a crise de 30 faz o quê? A crise de 30 faz com que o liberalismo seja colocado em baixa e logo ali na subsequente você tem a revolução keynesiana que derruba o liberalismo não só no sentido prático, mas ele derruba também no sentido teórico, tá? A revolução keynesiana, ela destrói com as bases do liberalismo, só que a partir dos anos 80 você tem o retorno dessas correntes liberais, só que de uma forma mais radical. Porque o Keynes, hoje quando a gente fala, por exemplo, eu me considero um cara keynesiano, aí sou colocado à esquerda, só que o Keynes ele era liberal. Só que ele tava tentando salvar o capitalismo. O Keynes ele era um discípulo do Alfred Marshall, que também era um liberal. Só que aí, na medida em que você tem essa radicalização do discurso liberal pós anos 80, ou seja, esse retorno, eles vêm com um nível de radicalidade muito maior, principalmente perpetrado ali pela Margaret Thatcher e pelo Ronald Reagan, que coloca o Keynes, por exemplo, a teoria keynesiana, como se ela estivesse à esquerda, sabe? É. Você muda de lugar, porque o Keynes ele estava à direita. É porque o Keynes nessa época ele casou, né, o keynesianismo como corrente política, ele casou com a social-democracia na Europa. E aqui, né, teve muita influência também na CEPAL, no... não necessariamente uma influência tão grande assim, mas a gente teve alguma influência dessa participação mais ativa do Estado também nesse processo, desse período do desenvolvimentismo lá até 64, né? E isso entra em baixa a partir dos anos 70, tem a crise do petróleo que aumenta a inflação em vários países, isso dá uma série de problemas, gera crise política. Porque aí é a mesma coisa que acontece em 30, né? Nos anos 80 você tem a crise do petróleo que acaba fazendo com que os países que estavam com dívida externa não conseguissem mais pagar essa dívida, você explode a inflação, cria uma crise generalizada em toda a América Latina. Isso no final de 70, porque é o choque de juros. Isso. Porque tem a crise do petróleo, e aí você tem esse desgaste que eles chamam do modelo keynesiano, né? Então, que aí você tem aumento da inflação... Então, é isso que eu tava falando, não? Não, é porque você esqueceu de falar da questão dos juros. Ah, tá. Porque porque nesse período você tem esse processo de que eles chamam da estagflação, que você tem a crise lá, você tem guerra no Oriente Médio, e aquele porradaria comendo solta lá, e aí você tem duas crises do petróleo que aumentam os preços de forma muito rápida e muito forte. E os Estados Unidos dão um choque de juros para poder aumentar, para poder resolver a inflação deles. No pós-guerra, os Estados Unidos quanto a Europa estavam passando por um processo de desenvolvimento muito grande, né? Então, o capital produzido lá, ele estava sendo expandido para fora, e aí você emprestava isso para as economias emergentes a juros que eram baixíssimos, né? Então, se tornava muito interessante pegar esses empréstimos para poder... Necessariamente o FMI. Pegar empréstimo com bancos dos Estados Unidos. Por isso, época que a nossa dívida com o FMI. Não, então, aí o que aconteceu foi nos 80, porque aí o choque de juros disparou lá, deu um choque, o povo... O choque de juros vem com a primeira crise do petróleo. Não, a segunda. A segunda, tá. Aí ele vem, dá um choque de juros, aumenta a taxa de juros, aí todo mundo que quer ganhar dinheiro com especulação fácil com dólar, que é a moeda mais forte do mundo, vai para os Estados Unidos. Entendi. Aí na hora que chega lá, aí seca tudo aqui na América Latina, tem quebradeira generalizada aqui, porque os países não pagam a dívida externa. É. E aí começa esse processo de inflação disparando, que abre as brechas para poder aplicar essas medidas neoliberais. Sim, porque aí o neoliberalismo vai utilizar essas crises para colocar em baixa o desenvolvimentismo, né? O keynesianismo ele vai sendo derrotado enquanto corrente teórica por conta dessas crises. Aí isso coloniza até a esquerda. Sim, também. Aí entra a questão dos 90 para frente. Dos 90 para frente com o petismo neoliberal. Porque essa eleição de 89 foi um marco, assim. O PT ganhou a hegemonia da esquerda ali. O Brizola, nesse processo de 89, ele perde espaço... O Collor ganha, o impeachment cai. Do Collor. E tem uma outra questão. O Brizola inicialmente foi contra o impeachment do Collor. Sério? Ele negociou com o Collor a implantação dos CIEPs a nível federal, que são os CAICs do Collor. E aí o Collor abraçou essa ideia. E aí ele se aproximou um pouco do Collor para poder aplicar isso. E ele não queria um impeachment do primeiro presidente democraticamente eleito depois da ditadura. Porque aquilo poderia gerar mais estabilidade, né? Até porque o processo de impeachment, ele é necessariamente... É muito traumático. Já tinha também... Quem defende impeachment à torta e à direita não sabe o que está fazendo. E aí o Brizola... Porque... Já tinha também uma coisa traumática, né? Que antes dessa eleição do Collor, o Collor é o primeiro presidente eleito direto, né? Mas tinha o presidente... Morreu, que foi eleito indireto, mas é no civil, né? E aí o Collor, ele se... ele cai e você tem uma ideia. O PT nessa época... Vocês, eu tava na rua, cara pintado e tudo aquilo. Inclusive os caras ligam, né? Tem uma coisa interessante. Os caras ligam do... Quando o Canquedo morre, os caras ligam pro general do exército. Fala, e agora o que faz? Aí os caras passam, segue a Constituição. É uma coisa tão nova. E o Brizola nessa época, inclusive os manifestantes vão pra porta da casa do apartamento do Brizola gritar, cadê o Brizola? Porque o Brizola não se posicionava e tudo. E aí o Brizola foi queimado um pouco nessa época. Aí ele sai candidato em 94 de novo e termina atrás do Enéas, inclusive. Atrás do Quercy, se eu não me engano. Cara. Só que ele acaba sendo eleito governador do Rio de Janeiro. Né? Não, ele se elege em 90. Isso, depois de 89 ele se elege governador de 90 contra do Rio de Janeiro. Contra o PT de novo. Com o PT, aí ele termina, termina os 500 isolões. Então vamos lá. Que é quando ele vai estar com lá, o candidato que eu estudei. O PT, o candidato do PT nos debates, inclusive... Falando com aquela conversa que o Brizola tinha relação com o tráfico. Isso, que a direita adora explorar, mas quem nasceu foi lá no debate contra o candidato do PT. O PT em 90. Imagina. A Silva nunca fez, né? Falando, por que os caras chamam cocaína de Brizola e tudo. O cara falando isso no debate pro Brizola. Só que o Brizola ganhou, né? Ganhou. E nesse caso, os comunistas apoiaram ele. O Brizola lembra que ele tinha que fazer 500 CEPs. No primeiro mandato dele, ele consegue fazer um pouco. Aí depois o Moreira Franco começa a desmontar. Quando ele volta, ele consegue terminar os 500 do que faltava. Aí é 501 que tem até hoje. Só que aí já tá em outro momento. Tá em outro momento. Aí o governo já é um pouco mais mal avaliado, tem alguns outros problemas. Sim, não consegue botar o negócio pra frente, mas mesmo assim, o Brizola que estudou foi isso. Mas ainda Itamar tem era Collor, depois Itamar, né? Depois FHC. O Itamar que é o melhor presidente da redemocratização, né? Tá, meu conteúdo. Por um acaso, né? O que faz o Plano Real, né? Traz o Fusca de volta. Traz o Fusca 64, até 94, né? Fusca, né? Inclusive lá na minha cidade tem um memorial do Itamar Franco e tem aquele Fusca lá. O Fusca Bonitão. Tem aquela foto famosa do carnaval. Com os escândalos dela. Podia ser calcinha, pode de baixo pra cima aqui, o topetão dele. Aí já era top, velho. Aí nessa época aí o trabalhismo foi ladeira abaixo. Assim. Aí o Brizola vai. O Brizola fala, isso é o Brizola depois, né? Mas ele fala assim: vou conhecer o petismo então por dentro, ver como é que funcionava e tal. Aí ele se alia o Lula e vai vice na chapa Lula e Brizola em 98 contra o Fernando Henrique, ele já com a reeleição. Ele apoio do PT pra eleger o garotinho no Rio em 98 e tudo aí. Perde no primeiro turno. Perdeu. Por causa do Plano Real. Tem a grande sacada que agora você não vai esperar. Não. Tem a grande sacada. Que é como a gente tá aqui hoje. Caiu o Brizola em 2002 e ele apoia o Ciro Gomes presidente. Faz a chapa trabalhista. Faz a frente trabalhista, o Ciro pelo PPS, PTB e o PDT. E o Ciro volta dos Estados Unidos já com esse projeto contra o neoliberalismo desde 94. Mas vamos contar a história do Ciro. Então, Ciro, vem da onde? Qual a história? O Ciro, ele entra nessa confusão toda, ele entra ali no final da ditadura. Tá. Que ele era jovem, tal, estudante, aquele movimento tal. Esses movimentos de estudantes, sociais democrata, eles fundam o PSDB. Então, o Ciro foi eleito o primeiro governador do PSDB. PSDB? Em 90. O PSDB só tinha um governador, que era o Ciro Gomes, no Ceará. Uma carreira meteórica, ele tinha sido prefeito de Fortaleza. Deputado estadual, né? Deputado estadual, prefeito de Fortaleza, ele tinha feito o Canal do Trabalhador. Isso é uma história incrível também do Ciro. Que a Fortaleza sofria muito com o negócio de seca. E aí eles tinham uma questão de... O Nordeste, de uma forma geral, tinha uma questão de... Um problema com seca, e Fortaleza principalmente. E aí eles fazem lá algum controle de água e tal, só que aí... A previsão do tempo vai mostrar que depois de 2 anos eles vão ter algum problema com isso. Eles tentam mexer, não conseguem. E a seca estava vindo, aí eles precisavam construir um canal, que chama Canal do Trabalhador. Esse canal hoje está desativado por causa da transposição do Rio São Francisco e tal. Sim. Mas é para levar água até Fortaleza. E aí tinha uma obra num tempo recorde, assim. Era, se não me engano, eram 120 km. E aí eles tentam, vai muito cara para fora de lá para tentar estudar algum tipo de engenharia, materiais, coisa do tipo. Os caras voltam, mano, não dá pra fazer nesse tempo. Aí o Ciro fala, mas dá pra fazer 10 km em vez de 120? Aí os caras falam, 10 dá, pra entregar em 90 dias, dá. Aí o Ciro, então vamos tocar 12 obras de 10 km. Aí os caras, puta, como assim? É porque tem o negócio da inclinação, né? Da água, pra você casar direitinho uma obra com a outra, chegando, mas engenharia. Seria o certo, mas. E além disso, tem que tocar 12 obras, né? É. Ao mesmo tempo, né? E casando uma. Casando uma com a outra, a inclinação, coisa do tipo, não pode ter. É a maior dificuldade de engenharia. Os caras, você é maluco? Como é que você vai tocar tudo isso e tal, não sei o que, mano, vamos fazer dar. E aí é maluquice, porque eles ficam trampando a madrugada inteira e tal. E acho que nessa obra, acho que morre 2 ou 3 trabalhadores e tal. E é por isso que é Canal do Trabalhador, eles conseguem inaugurar a tempo. E aí a Fortaleza não sofre com o negócio da seca. Aí ele se elege, né? Ele se elege em 88 prefeito, em 90 governador. E aí, 94, ele apoia, inclusive, o impeachment do Collor, vira ministro da Fazenda do Itamar em 94. Naquele escândalo da parabólica, que lembra disso? Do Rui Cúpero, né? É, o Rui Cúpero era o ministro da Fazenda. E o Plano Real ali tocando, o Brasil vindo... Início do Plano Real. Né? É, Brasil vindo de dois planos que não tinha dado certo, né? É o do Sarney, Plano Sarney e o Collor, né? Cruzado, né? É, teve vários planos do Sarney e depois teve o Collor, né? Do Collor e do Sarney. E aí ele... Vocês não viveram hiperinflação, né? Não. Todos aqui são dos anos 90, né? Eu nasci nos anos 90. Cara, era uma coisa... O pessoal até brincava que era mais barato você pegar táxi do que ônibus. É, mas eu... Não. Porque o táxi você paga na saída. Você paga na entrada. Valorizou tanto dinheiro quanto saiu no táxi. Tem até uma história que contam, né? Que a cultura do brasileiro de fazer compra pro mês foi uma cultura que foi instaurada durante o período da inflação, dinheiro, né? Cara, eu lembro que meus pais vinham para o supermercado. Vai pro supermercado comprar tudo que puder, porque amanhã tá tudo mais caro. Tinha que pegar o produto antes dele ir remarcar. Exatamente. Então... Meu pai guardava as moedas também, assim, no começo de 90, eu lembro ele guardando, porque ele ficava com medo de a moeda voltar. Porque voltou, né? O Cruzeiro voltou uma época. Sim. E aí, enfim, ele. Ele é ministro da. Da Fazenda, era o Recupero. Tá. E aí, mano, o Plano Real, numa entrevista, era até DirecTV na época ainda. Aí os parabólico caras... sinal entrou antes, né? Entrou antes, os caras estavam conversando assim com o um jornalista e tal, e o Recupero falando tipo umas merdas assim. Mas era merda de leve, hoje em dia, né? Nada. Foi um cancelamento aí das ideias, né? O que ele tava falando? Ele tava falando uma espécie de... Putz, se eu não me engano, ele tava falando... Sacanagem, assim, de roubo, alguma coisa? Não, não era de roubo, não. Era tipo assim, tipo, vou fazer... Porque o Plano Real tem muito negócio de fake, né? Passava uma informação meio fake, uma meia-verdade e tal. Era alguma coisa assim. Era uma coisa nesse sentido, entendeu? Deixa os caras coisa e tal... E aí pegou. E aí foi pro sinal com esse tal. E aí, mano, deu o escândalo da parabólica. Aí ele caiu. E aí o Ciro liga pro Itamar e fala: Itamar, não pode derrubar o cara agora, porque coisa e tal. E o Itamar, então faz o seguinte: vem você ser. Aí o Ciro, eu? Aí não, tá não sei o quê. Aí o Ciro, não, peraí, presidente, peraí. E governador lá do Ceará. Aí desliga e liga pro pai dele. E aí fala: pai, aí o Ciro fala: nem a pau. Porque se der certo, não foi você que fez. E se der errado, a culpa é com você. Ligou pro Tasso Gereissati também, que era o grupo político dele na época. É, também ligou, falou a mesma coisa. Falou, não vai. É, aí o Itamar ligou de volta. E aí, tava chegando? Não, presidente, não vou, não. Aí falou, vai vir sim, que eu já rodei o documento oficial. Cara. Vai sair amanhã, pode vir pra cá. Aí ele vem, ele é um ministro no final. Inclusive tem... Pô, tem essas entrevistas do Ciro, ministro, no Roda Viva. É um material incrível, gente. Incrível. Vou ver. Inclusive, para liberal, deveria ver muito. Não falando que você é liberal, tá? Mas é liberal... Cara, eu vou te falar, até o final do programa eu vou virar trabalhista. Cara, eu tô concordando com tudo que vocês falam, velho. Mas é engraçado. O Brasil que você vive, ele é filho do trabalhinho. Cara. Mas você vai lembrar. Lembra que nessa época tinha ágio de carro? Claro. Ágio era por causa de inflação de demanda. Isso. Como é uma inflação assim? De demanda. Tinha muita gente e não tinha carro. Aí. Isso. Aí você entrava numa fila. Isso, em vez de você entrar na fila, você pagava o ágio pra você cortar a fila. Ah, aí o Ciro isso, explicando, cara, pra isso: pessoal, não compre carro agora, espere um pouco, porque o parque vai aumentar. Espera, a gente tava importando carro de lá. Porque a queda da inflação. Esse é o Recupero. Tem uma questão também da base monetária. É muito legal essa entrevista, porque quando saiu o real, não tinha a moeda de 25. Pode ver que a moeda de 25 até hoje é diferente, né? Que ela é mais bonitinha. E aí os caras tinham... O brasileiro começou a gostar muito do real e começou a segurar a moeda. E os caras começaram a ter dificuldade com o troco. Aí eles estavam discutindo pra expandir a base monetária com a moeda de 25. Então o Ciro explica, esse negócio é muito louco pra quem quiser saber a expansão monetária. Teve esse processo, porque a inflação, ela deu uma... ela caiu bem no real, deu certo. E ela começou a dar uma pressãozinha ali. O Ciro, 12%, inclusive, o Ciro, ele começou a abrir a economia pra poder trazer muito produto importado pra poder segurar a inflação nessa época. É. Sim. E aí... Aí é isso, aí acabou, dia 31 de dezembro, inclusive, o último ato foi a participação nos lucros e resultados. Participação, lucros e dividendos foi o Ciro que pôs, né, junto com o Itamar. E aí o Ciro sai, vai... No auge dele, político, né? No auge político. Novinho, vai estudar. Penso... 94. Isso é o Ciro no PSDB, o Ciro social-democrata, né? Sempre com social-democrata, grandes referências dele, Olaf Palm e o Willy Brandt da Alemanha. Interessante você dizer isso. Tem muita gente que fala que o Ciro não casa com o trabalhismo, nunca foi trabalhista. Eu não acho que é bem assim, não. Não, até porque o trabalhismo é uma vertente social-democrata com a cara brasileira. Exatamente. A questão do Ciro com o trabalhismo. Cara, a roupa do Jota Sá sabe no vídeo do Ciro certinho. Inclusive, eu conto uma historinha assim, ó. Eu, antes de me entender como um trabalhista, eu tinha. Quando eu pensava muito no reformismo. Porque eu venho de uma... Tipo, eu tenho muito... O Marx é um dos meus autores favoritos. Então eu li muita coisa de Marx. E eu observava assim, falava... Nossa, eu concordo com muita coisa que ele tá falando aqui a respeito da crítica do capitalismo. Só que eu não concordo com o projeto revolucionário, porque para mim ele tem pouca substância. Então, é a mesma coisa que eu acho também. E aí eu vi que era tratado de forma pejorativa quem assumia essa minha posição crítica a Marx, reformista. E até intelectualmente inferior, né? Em alguma medida, sim. Como se o reformismo fosse uma vertente teórica que está cooptada por interesses da burguesia, como se eu estivesse cego pela ideologia, como se eu não estivesse vendo o mundo real como ele é na prática, né? Uma espécie de falta de autonomia intelectual que o marxismo te joga, sabe? Quando você discorda de determinados pressupostos. E eu me entendia como um cara que era reformista, e quando eu estudava a história do marxismo e a dissidência que acontecia dentro, era social-democracia. Então eu me entendia como social-democrata. Eu fiz um debate com o Miorim bem antes de ficar mais conhecido na internet, aonde o título do debate foi anarcocapitalismo versus social-democracia. Porque até então era como eu me entendia. Anarquista? Até que... Não, social-democracia eu no caso. Ele que é o anarcocapitalista. Ele é anarcocapitalista. Aí o... Na medida em que eu fui conhecendo mais o trabalhismo, eu fui percebendo que todos os pressupostos que eu já defendia, o reformismo que já estava em mim, ele já casava totalmente com o trabalhismo. Não foi assim, trabalhismo interessante, vou estudar e vou me tornar um. Não. Na verdade, eu já era um trabalhista muito antes de saber. Tá? Só que você descobriu. E é o seu caso, por exemplo, também. Você está descobrindo hoje que você já era. E se descobriu, hoje que os trabalhistas são os revolucionários, né? Quem fez revolução no Brasil foi trabalhista. Ganhar, gente. Só para avançar um pouquinho, né? O Ciro sai candidato pelo PPS em 2002. O Ciro, no auge político dele, que é isso aí que ele está fazendo, o Fernando Henrique convida ele para ser ministro, porque o Fernando Henrique vai tomar posse. Oferece qualquer ministério para ele, com exceção da economia. Aí ele fala, pô, mas aí. Por quê? Porque ele não queria. Aí falou, mas aí é que mora o problema, né? Então. Por que vocês acham? É por dois motivos. Primeiro, quando o Ciro ele vira o ministro da Fazenda, ele é muito enérgico, né? E aí ele precisava. O Ciro enérgico? Que isso, cara? E aí ele precisava fazer alguns golpes de efeito pra controlar esse negócio da inflação de demanda, pra não deixar o plano entrar água. Então, uma das frases que fica muito famosa é: quem cobra haja é bandido e quem paga é otário. Daquele jeito do Ciro. E era uma forma de fazer uma síntese pra segurar o pessoal pra não gerar inflação e água pro plano. E aí o pessoal começou a pegar a bilha com ele. Aí ele ficou O Fernando Henrique já era adepto das ideias neoliberais. Tá. E o Ciro não ia concordar com aquilo. Aí o Ciro deixa o áudio político e vai para os Estados Unidos estudar lá em Harvard. Ele não aceita então nenhum ministério. Não aceita o ministério. Aí, vai estudar em Harvard. Em 96 ele sai do PSDB e vai para o PPS, que era o partido que tinha surgido do PCB, né, na confusão que teve lá, que eles trocaram PCB por PPS, vieram para centro-esquerda. E aí ele volta já de lá, ele escreve um livro... Volta com um projeto. Acho que é um dos primeiros livros do Brasil criticando o neoliberalismo, né? Uma alternativa ao neoliberalismo. Ele escreve um livro lá, um livro de 90 e poucos, com o Mangabeira Unger. Aí ele vem, o Mangabeira Unger que já tinha uma relação com o Brizola, que já tinha... É por isso que eu falo que os comunistas estão atrasados 15 anos. Em 96 já estava discutindo isso. E aí o Ciro vem candidato em 2002, 98 depois de 2002... Foi o último apoio presidencial do Brizola. 30% das pesquisas, lembra disso? Chegou a bater 30% ali das pesquisas, aí desmorona depois. Desmorona a fala infeliz, fala da Patrícia Pilar, lembra? Foi nessa época. Aí ele desmoronou. Qual que é a frase mesmo? Que mulher... É, os caras ficavam apertando dinheiro pra ele. Qual que é o papel da sua mulher? Dela. A Patrícia Pilar é uma global, né? Aí... O papel dela é me apoiar, né? Me ele fala me apoiar. Me apoiar e deitar comigo, tipo assim, né? Aí ele desmoronou. E aí foi em quarto, ficou atrás do garotinho. Os escândalos naquela época eram muito bons, né, velho? Era outra época, né, cara? Era uma calcinha, Elba, né? Sem calcinha. Era uma Elba. Foto sem calcinha de solteiro. Tá amarrado de boca curtindo carnaval no camarote. O cara da parabólica falando, mano, que não dá pra ficar. E aí o Ciro, o PDT, o Brizola, morre em 2004, rompido com Lula. Um dos últimos textos do Brizola contra o Lula, chamando o Lula de traidor, inclusive. Inclusive, quando o Brizola morre, o Lula é vaiado no velório. Vaiado no velório, os caras cantam. Você pagou com traição. Há quem sempre lembra quando o Lula tá entrando, Lula presidente da República. O Lula ficou mais tempo no velório do Roberto Marinho do que no do Brizola. Mas acho que é sintomático, inclusive. Ele chama de traidor a pessoa dele ou as ideias? Não, a pessoa dele. Acho que os dois, né? Galera. Quer dizer, não sei se é exatamente os dois, porque assim... dentro da trajetória do PT, sempre teve incutido essa veia neoliberal, né? Então, não sei exatamente em que momento que o PT demonstrou que era uma coisa diferente do que sempre foi, né? Então, talvez seja mais da pessoa do que das ideias. Tanto é que tem a frase icônica do Brizola, né? Dessa época mesmo, o Brizola, bom de debate, falava: o PT é uma galinha que cacareja pra esquerda, mas bota o ovo na direita. É, em 94, né? Então, ele falava que o Lula e o FHC se estapeavam pra aplicar o mesmo modelo. E aí, o Zé Paulo Kupp foi indignado lá. A mesma coisa que a galera fala hoje, só que daqui a pouco. Teoria das tesouras, né? Que o pessoal fala. A teoria de tesoura é outra coisa. Não, mas é isso. Não, a esquerda hoje, a esquerda. A direita usa. Ou não, a esquerda de... revolucionária hoje não faz a crítica que o Lula é neoliberal, direito e tal. Já falava em 94. Já falava antes do Lula. O Brizola falava isso lá, né? E aí o Lula. Aí o Brizola rompeu e o PDT, o partido do Brizola, entra num processo de decadência política, assim, de gestão. Porque aí, pra sobreviver o PDT, ele abre as portas pra qualquer figura que não tem. Relevância, não tem ligação histórica com o trabalhismo, não tem ligação ideológica com o trabalhismo, e aí depois desse processo, por exemplo, o PDT teve candidato do Cristóvão Buarque em 2006, aí depois apoia o Lula, apoia a Dilma em 2010, apoia a Dilma à reeleição em 2014, em 2015 o PDT vai lá e busca o Ciro para filiar. O Ciro já estava na iniciativa privada, estava trabalhando na CSN nessa época. E aí eles resgatam, trazem o Ciro pro PDT, que vem candidato em 2018, 2022. Gira no Brasil inteiro, energizando molecada, falando de política, é nessa que eu entro, entendeu? É. Você tava onde nessa época? Mano, começou aquele processo do impeachment da Dilma, né? Que é a polarização absurda. E eu nunca fui um cara que... Deixa... pra rua e tudo mais. É, o gigante acordou, né? O gigante acordou. 2013, eu nunca fui um cara que gostei... O Brasil de 2013 pra frente, o negócio ficou louco, né, cara? Minha mãe fala, né? Eu não tenho dom pra vítima. Eu não sou pior, não vou na cabeça dos outros. Então, eu sempre ficava assim, né? Aquele negócio, todo mundo precisa ter uma opinião. Eu falei, mano, vou pelo menos dar uma olhada pra ver qual que é a opinião, qual que é o norte, né? Aí nessa, caí numa palestra do Ciro nesse negócio e tal. E, mano, e bicho, energização fodida, assim, politização e tal. E aí, velho, o cara começava a explicar. Eu falei, mano, esse cara tem razão em alguns pontos. Aí começava a pesquisar, estudar e tal, estudar. E aí eu virei o primeiro cirista. Aí eu virei cirista. Aí, a galera descobriu, olha lá, esse cara aí tá... É, aí virei cirista, depois que eu virei trabalhista, depois virei getulista. O Ciro nessa época já batia no PT ou não? Pra caramba. É. Sempre bateu, né? Pô. Mas eles escolheram não dar muita ênfase pra isso, porque eles dependiam da aliança dele, né, até 2018. Depois eu acho que ele precisou fazer um movimento ali de se afastar mais, que ele acabou intensificando um pouco mais isso, o que era normal, porque ele não ia ser candidato disputando o voto do Lula em 2022. E tem eleição em 2018 então, também, que é uma fatalidade que, assim, pelo menos pra mim, marca muito, 2018, né? 2018, não sei se você lembra o que aconteceu, né? Mas o Lula tava preso e falseando que seria candidato. E aí o esquema que o Lula queria fazer é que o Ciro fosse... O vice do vice. Ele, só que o Ciro fosse o vice do vice, que ele fosse a Manuela Dávila do Haddad, igual a Manuela foi. Sim. É, só que seria, aí o inverso, porque, só que o inverso no qual final. Qual foi a fraude? Foi o Lula na cadeia, e ele... aí o Haddad vice do Lula. Não, mas o Lula ficou como candidato até um bom tempo. Até metade aí já combinado que o Haddad era o vice, quando a chapa do Lula caísse, o Haddad ia assumir, a Manuela Dávila assumir depois, como vice. Então, e o Ciro entraria onde? O Ciro seria o Haddad. O Lula queria que o Ciro fosse... Não, seria a Manuela Dávila... E o Ciro. Seria o Ciro vice do Haddad. Eu vou explicar. Ó, tá. O Lula na cadeia. O que o Lula queria? O Lula na cadeia. O Ciro vice do Lula... Não ia ser vice do Lula. Ele ia ser ele ia ser tipo a Manuela, só que seria o inverso. Na hora que o Lula caísse, Ciro ia ser o candidato e o Haddad seria o vice. É isso aí. É? Lula... Ciro vice, certo. E Haddad na fila aqui atrás. Tá. Quando o caísse, o Ciro ia ser cabeça e o Haddad seria vice. Essa foi a proposta no final ali que fizeram pro Ciro, mas foi uma proposta muito sacana, né? E ele fala que tá... Arrebentaram com ele. Aí o Ciro fala assim, gente, o que eu tô querendo pôr no Brasil, eu preciso ser um presidente moralizado. Eu preciso ser autônomo. Eu não posso ir lá visitar o Lula na cadeia. Lula toda segunda-feira com isso, eu vou já ser eleito desmoralizado. Se for eleito, né? E ainda tem uma outra coisa, né? Naquela época, a chapa do Lula caiu no início para metade de setembro. Quem garante que isso ia acontecer? Que o PT garantia isso, né? Como é que eu vou saber? E se o Lula disputa a eleição toda na cadeia e só cai depois a chapa? Aí você ia ter o debate lá que não ia ter ninguém lá, ia estar lá a cadeira vazia. Então... e nem deveria fazer isso, porque aquilo que ele falou foi uma estratégia totalmente... É uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade dela, sabe por quê? Questão pra mim, eu acho que as pessoas elas têm que ser coerentes com as coisas. Foi golpe contra a Dilma? Se foi golpe, então luta contra o golpe. Então vai lutar contra o golpe. Agora, não adianta fazer discurso de que foi golpe e se comportar como se não foi. Como se não tivesse sido golpe. Então, por exemplo, foi golpe. Então, a partir daquele momento teve uma ruptura que eu não vou considerar institucionalmente o que aconteceu a partir daquela ruptura. Mas aí chega em 2022, aí entra um monte de golpista no governo, apoia, não, aí apoia as medidas. Tava, inclusive, tava, né, 2018 um monte de gente, gente aliada. Que apoiou, né? O impeachment que apoiou. Da Dilma, né? Então, assim, o governo Lula hoje tem 9 ou 8 ministros que apoiaram o impeachment da Dilma. O Renan Calheiros também, né? O Alckmin, a Simone Tebet, o Carlos Fávaro, o... O Renan Calheiros, é governista, mas não tá no governo. Tem vários. E aí fica nessa situação, né? Nessa disputa. Nesse discurso retórico muito forte e o embate ideológico acaba de ficar. Mas a história do Ciro não acabou aí, então ele não participa, ele não quer participar, coisa e tal, e vai fazer a vida dele, né? Continua lá sendo candidato normal. Aí fica em terceiro. Fica em terceiro, com uma aprovação bem legal. Acho que deu 13% ou 12%, tal, uma quantidade bem boa de voto. E aí nisso, e o Lula preso, aí nisso... Tem aquela expectativa dele ser o sucessor do Lula por causa dessa votação. É, inclusive até hoje nas pesquisas, quando você vê, ele tá lá sempre em terceiro com isso e tal. É o cara que mais tira voto do Lula, né? É. Principalmente na região Nordeste, né? É. E aí... Aí pós ele vira oposição ao Bolsonaro, entra bem forte como oposição ao Bolsonaro. E aí vai também galgando esse espaço até que o Lula sai da cadeia, aí né? O Lula sai, os processos são revistos, e aí o Ciro, ele perde esse espaço que ele teria dentro dessa centro-esquerda. O Lula é o candidato mais forte, né? O Lula ocupa esse espaço, o Ciro tenta vir como um espaço ali de meia, de terceira via, de nem Lula nem Bolsonaro. Muito nos dois. Não abraça esse negócio de terceira via, né? Ele fica meio... E aí ele reduz absurdamente, né? Porque aí a eleição de 2022, o que acontece? Né? E aí simula um segundo turno primeiro, né? Então muita gente vota de rejeição. Com medo foram com medo, então... O candidato da pessoa, ela vai... Não, eu vou votar nesse pra ele ganhar. Só que é engraçado. Sempre vamos votar no adiantaram o segundo porque... turno. Assim, esse não pode ganhar. Não, e era simular um segundo turno no primeiro, né? Nós tivemos o presidente da República mais popular recentemente disputando, que era um ex-presidente na época, disputando contra o presidente na cadeira. É, nessa que história, era o segundo mais nessa popular. Nessa história toda então, que a gente contou, o Brasil teve 3 presidentes megas populares. O Getúlio é o maior dele e os dois depois é o Lula e o Bolsonaro. Verdade. A eleição 22, tá os dois mais populares. Um na cadeira. Não teve espaço pra ninguém. Um na cadeira e o outro vindo. Não tem muito espaço. Eu procurei isso na época da eleição. Eu procurei em qual país tinha acontecido isso. Nenhum. Aconteceu isso na história. O cenário das eleições de 2022, realmente. Aí chegou nesses. Ciro teve 3%. Dançou nessa eleição, se fechou, né? Se entrou ali numa reclusão ali. Entrou na chorolança, como falou. Se fechou ali naquele momento. O PDT já tinha traído ele em muitos momentos. Muitas lideranças, muitas pessoas ali abandonando para apoiar o Lula já no primeiro turno de 2022. Já meio que combinado. O Ciro sempre teve muita dificuldade de construção partidária, de liderança partidária, então... Ele ficou meio que um estranho no ninho depois ali que o PDT entrou pro governo e ele acabou saindo agora e voltou pro PSDB com PSDB os braços do Tasso Gereissati lá no Ceará de novo, que é o cara que lançou ele pra política inicialmente. Vamos falar de PT e o trabalhismo, então. O PT, o que ele fez realmente pelos trabalhadores e por que o PT nessas... Quantos? O Lula 1-2 e Dilma 1-2? Não, Dilma 1, 2 e mais um Lula, 20 anos. 20 anos. 20 é quase anos. 20, né? Porque não se fazia parte do discurso, por que não implantou reforma agrária, por que não melhorou... Eu sintetizo em duas coisas, projeto de poder, né? Projeto pessoal acima do projeto da nação e falta de concepção mesmo. Falta de? Concepção mesmo. De estratégia? Até ideologicamente o PT é um pouco mais limitado nesse sentido, porque é isso. Se você pega o discurso do Haddad, por exemplo... Se você entra nas minúcias ali do discurso do Haddad, a diferença dele para um discurso liberal médio é zero. Tanto nas premissas ali é zero. Ele estava reclamando do antigo presidente do Banco Central. Central e o Galipo agora é política. E não é traição, não. Eles defendem isso mesmo. Eu perguntei para ele aqui mesmo porque que acontecia isso. Aí... E não é traição, não. Eles defendem isso mesmo. O problema é que eles têm que se explicar para o eleitorado deles. Eles não podem sair falando assim, olha, gente... É porque é realmente isso mesmo, tem que ter o juros altos. O Haddad alto. Desses todos, assim, ainda é mais sincericida. Até o que ele fala é mais mesmo sincero. Assim. Né? Sincericida, ele fala mesmo. Vilela, entenda que o PT, o que diferencia ele do trabalhismo hoje é a falta total de qualquer projeto de desenvolvimento. Qualquer projeto de desenvolvimento. Não existe projeto de desenvolvimento do PT. A diferença do trabalhismo pro petismo é que o PT ele não tem qualquer projeto de desenvolvimento pro Brasil. A gente estava falando mais cedo a respeito sobre o Plano Real, por exemplo. O Plano Real ele foi um sucesso inegável de política econômica que conseguiu resolver um problema crônico. E de o PT crônico, era contra. Ele foi contra. Mas o problema não é nem esse, tá? Com o PT. O problema é que depois, com o Plano Real, o FHC, ele vai utilizar o Plano Real para fazer populismo cambial. Porque no começo, a moeda brasileira ela ficou pareada com o dólar, né? Virou uma banda. E aí, o que acontece nesse processo? Chegou até a passar o dólar. Os bens de fora, eles ficam muito baratos, certo? Não vale a pena. E os internos ficam muito caros. Então, a indústria brasileira ela não tem capacidade nem de competir lá fora e nem de competir no próprio mercado, que acaba sendo inundado por esses bens que vêm de fora, porque estão muito baratos, já que a nossa moeda está excessivamente depreciada. Só que, para a população, de maneira geral, foi excelente. Por quê? Porque agora o consumo é muito maior, agora as pessoas estão tendo mais acesso a bens e etc. É um problema demagógico também, você falou aqui, só complementando. Eles foram contra o Plano Real. Qual que era a alternativa deles? Qual que era a alternativa deles? E agora? Qual que é a alternativa agora? Porque eles estão gerindo isso aí, eles estão gerindo esse modelo que está aí. Esse modelo que é implantado no Brasil a partir do Plano Real, principalmente ali em 99, quando a política econômica de manter o real pareado da merda, acaba, né? Você tem uma crise cambial que praticamente dobra o valor da moeda, né? Então você tem uma desvalorização abrupta, e aí o FHC vai vir com um monte de normas novas, né? Vai implementar o tripé macroeconômico brasileiro, né? Que é o regime de metas de inflação, a noção do câmbio flutuante e a ideia de que o governo sempre tem que fazer superávit primário, tá? Quando o Lula se elege pegando, né, esse legado deixado pelo FHC, neoliberal, lembrando que aqui, passando muito rápido, né, tem todo o processo de privatização que acontece ali, um desmonte excessivo do Estado. Surfa nas commodities que estavam bombando. No caso, estou falando antes ainda do processo de privatização do FHC, depois que vai vir as commodities nos anos 2000, mas aí no Lula, ele vai manter essa herança neoliberal do FHC e também vai fazer uso de populismo cambial que vai aprofundar um processo de desindustrialização no Brasil, certo? O Lula foi o cara que abriu o capital da Petrobras em Nova York, pô. Isso, esse é um diferencial, por exemplo, né? O PT e o petismo, ele tem muito mais capacidade, ele aceita muito mais, né, o capital externo vindo pra cá e levando, né, capital nosso, que é isso que acontece no Brasil. Ideologicamente são todos liberais ali, o PT quer Inclusive, pra fechar, é mais fácil lutar contra o neoliberalismo quando a gente tem um Bolsonaro na presidência do que lutar contra o neoliberalismo quando a gente tem o PT na presidência. Agora você vai ter que explicar isso. Sabe por quê? Porque o PT anestesia as pessoas. Exatamente. Porque quando isso a gente tem um Bolsonaro, por exemplo, até o PT a política do Campos Neto durante na pandemia e depois com o Banco Central autônomo e a taxa de juros subindo para as alturas, etc. Aí você vai ver a esquerda hegemônica comer o Campos Neto na porrada, né? Sim. Vão bater muito no Campos Neto, vão bater muito em políticas econômicas que o Bolsonaro pode fazer. Ah, arrocho do salário mínimo, vão bater. Ah, a gente quer passar o pente fino no BPC, vão bater. Quando chega o Lula no poder fazendo o mesmo tipo de política, eles vão defender. Eles vão relativizar. Eles chamam o crítico de linha auxiliar. Vão colocar a culpa no cara que estava antes, né? Não foi esse papo quando o Galípolo assumiu? Não, veja só, é porque o Campos Neto ele tinha deixado já previsto que a Selic ia continuar subindo. Então, agora assim, continua subindo nesse nível, depois, tá? E é isso. E ao mesmo tempo que a esquerda é anestesiada por um governo que se diz de esquerda, mas é neoliberal, a direita, que já é neoliberal, ela não vai fazer frente ao governo para bater no neoliberalismo do governo. Aí a direita vai fazer frente ao Lula para falar que ele é ladrão, para fazer um jogo de antipolítica, né? Fazer uma caricatura comunista. Radical. Exatamente. Então vai fazer essa caricatura padrão do Lula e no final das contas você não tem oposição nem de um lado, nem do outro, e o PT faz o que quiser. E toda oposição ao PT, ela vai ser muito menor. Não é à toa que hoje, dentro do campo da esquerda, as únicas oposições que existem ao PT são os trabalhistas e os comunistas, que são movimentos comunista até a página 2, né? E o PT, ele tem um problema grave, né? Que você tem, no Brasil ali, desde a época do FHC, você tem a institucionalização do tripé macroeconômico, né? Você tem o processo ali do pós-Plano Real, você tem esse modelo econômico que está em vigor no Brasil, que, na minha opinião, eu acho que os dois vão concordar ali, é o tripé que causa essa situação que a gente tem baixo investimento, que a gente tem um déficit de investimento no Brasil que tem relação com esse crescimento baixo, com essa estagnação que a gente está vendo nos últimos anos. E o PT, ideologicamente, ele adere a esse modelo. Simplesmente, ele não faz nenhum debate crítico em relação a esse modelo, ele aceita gerir esse modelo, ele fala, olha, eu vou gerir melhor do que os outros, e eu complemento, e realmente gere melhor do que os outros. Se a elite brasileira tiver um bom senso e tiver um pouco de autocrítica, ela nunca mais larga a mão do PT. Tá? Foi Brabant que eu digo. Os bancos nunca ganharam tanto, né? É, exatamente. Foi Brabant. E além disso, tem esse negócio de anestesiar também, né? O PT tem uma crítica que eu faço que... Cara, por minha formação ser artística, né? Eu sempre acho que artista e intelectual, eles são a vanguarda do pensamento, né? Eles estão sempre pensando alguma coisa da qual... Fazendo uma abstração da qual a coisa não existe. E ajudando a sociedade a atingir, a fazer essa coisa existir. Em relação ao intelectual, o PT tem um problema que é muito sério, porque ele anestesia os intelectuais. Então, por exemplo, um cara igual o Elia Jabur, por exemplo, que é um cara que eu gosto, assim, de aprendo muito com ele, coisa e tal. O cara é um puta inteligente, o cara é um cara muito... um acadêmico, um intelectual mesmo brasileiro. E ele usa essa intelectualidade dele pra ficar justificando o cinismo do petista. Então ele abre mão, né, do ofício dele como intelectual dentro da sociedade pra poder ser cínico. Então é a mente dele funciona numa lógica de a gente ficar mazela promovida por PT e por um projeto de poder do Lula petismo, sabe? Eu acho isso muito triste. Artista também, de uma forma geral, tem virado isso também, assim, sabe? Ninguém... Eu costumo até falei pro Ferrez achou o bico, que é o CEO venceu, né? Que, tipo, nessa época tinha aquela... Mas foi o Tarcísio que falou. Ah, não. Não, foi o CEO. Ah. É porque, assim, na minha como eu sou músico, aí na minha época tinha aquele negócio da gravadora, né? Na época de ouro, né? Não na minha época, na época de ouro tinha aquele negócio da... O CEO da gravadora querendo ditar como é que o mercado tá indo. Então agora é o Roberto Carlos, a gente precisa do Roberto Carlos nosso agora, né? Então eles querem moldar o artista. E o artista, ele era uma alma rebelde, né? Ele tava pensando sempre na frente e tal. Ele não queria entrar nesse jogo, né? E é legítimo que o CEO pense isso, porque o negócio dele era pensar como que as coisas funcionam, deixam de funcionar e tal. E o artista, ele tem a inquietude dele, né? Os problemas, as resoluções, as coisas que ficam quietas nele, dentro da sociedade, dentro da vida dele, ele quer expressar aquilo na arte, né? E aí eu falo que agora o artista, ele virou o CEO, né? Ele virou o cínico, então ele fica pensando como é que eu posso fazer pra vender mais, como é que eu posso nesse... Um pensamento meio cínico, assim, que era do CEO, ou era do diretor de gravadora, né? Então por isso que eu falo que o CEO venceu. Só pensava na arte É o que o Charlie falou antes também. Uma questão também que você falou agora sobre a intelectualidade, né? Como ela é cooptada. Por isso, eu fui bloqueado pelo André Roncalha logo no início do governo Lula. Por quê? Porque eu conheci o André Roncalha batendo em liberal durante o governo Bolsonaro, certo? Muito keynesiano. E aí, quando o Lula assumiu, a postura do Roncalha começou a mudar completamente. Aí eu falei pra ele que ele... nenhum bom intelectual sobrevive ao partidarismo. Ele ficou muito bravo comigo. Falou que eu era intransigente. Enfim, falou um monte de coisa pra mim, me bloqueou. Sério? Nunca mais quis saber de mim. Porque ele tinha publicado um artigo na... Inclusive, ele virou, né? Depois que o Lula chegou na presidência. Depois ele acabou virando colunista na Folha de São Paulo. E se eu não tô... enganado, eu bati nele porque ele tinha feito um texto pra defender o arcabouço fiscal. Ele falou que era um avanço institucional. Sim. E aí, meu irmão... Pô, uma coisa triste pra aí caramba. É aquilo, né? Keynesiano quando tá o Bolsonaro, quando tá a direita, quando tem o PT, aí esquece o keynesianismo. Tem uma live, né? do Ron Kagler que ele comenta um texto do Valor Econômico, que ele apresenta isso como uma vantagem, uma vitória. O investimento do governo Lula 3 está num patamar intermediário entre o do Bolsonaro e o do Temer. Triste, cara, de uma forma geral. E agora ele trabalha na FMI, né? Agora ele tá na FMI, né? Então, assim... E é triste de uma forma geral, porque esses caras até então estavam com a gente, né? Engrossando couro, defendendo as coisas que a gente advoga, sendo uma fonte, né? De pensamento, ensinando. Mas, não, mas cara... se o PD perder, eles voltam com a gente, fica tranquilo. Mas aí acabou, se desmoralizou, né, cara? Assim, eu fico triste, porque, mano, eu sou, mano, um professor de escola normal, dou aula o dia inteiro, chego em casa, faço minha live, um cidadão comum, mano. E assim... Pô, sou eu, juro mesmo, o Roncalha, juro mesmo, Elias, juro mesmo que sou eu que tenho que aqui, tipo assim, um cara, mano, um semi-analfabeto, mano, tem que ficar defendendo essas ideias enquanto vocês são cínicos e defendem a ordem do dia. O Charlie colocou antes ali, cara, é mais difícil fazer essa oposição ao PT do que ao bolsonarismo, porque o PT coopta os outros. Mas, aí. Enquanto o bolsonarismo, ele não é uma oposição ao neoliberalismo, né? Mas você colocou isso no debate com o MBL, né? E depois que vocês... chegarem no poder vai mudar. Eu não vou chegar no poder porque eu não quero ser político. Não, não. Né? Você colocou pro MBL. Ah, então, isso. Ah, sim, sim. Essa pureza que eles têm hoje em dia em relação a isso, se não vai mudar quando eles chegarem no poder. Eu faço três críticas, elogios públicos ao MBL desde sempre. E até acho que uma parte da militância começou a pegar simpatia de mim por causa disso. Porque eu sempre falo, mano, eles são extremamente organizados, não tem como negar. Cara, o fato do MBL ter feito um partido no Brasil e nem o Bolsonaro conseguir, isso por si só é surreal. É, isso é um nível de organização enorme, porque fazer partido no Brasil é muito difícil, né? Eu coloquei no debate, eu acho que a gente tem que copiar um monte de coisa do MBL, tá? Sem problema nenhum. Política a gente copia em alguma medida, tá? Movimento político, né? Então, assim, é um trabalho muito bom que eles fazem nesse sentido de organização da militância. Extremamente organizado. Cara, isso aí é... Eles são organizados, eles entendem que a mudança está através da política, isso pro jovem, numa população onde tá todo mundo cansado de político, as pessoas acham que o político é o... Todo mundo é bandido, ninguém presta. Isso é uma coisa que tá generalizada na população brasileira. E eles são pessoas jovens, que falam pra maioria das pessoas jovens e entendem que a mudança é através da política. Então, isso é legal. Né? Então, quando os caras vêm debater com a gente, mesmo concordando com nada dos caras praticamente, mas ali tá promovendo um debate e tem uma juventude vendo que ali pode ter uma mudança através da política. Então isso é muito interessante. Inclusive, a gente, num debate desse, a gente disputa essa base do MBL, que ela ainda é tecnicamente imatura no sentido político. Ela ainda tá aprendendo. Eu, por exemplo, comecei o processo de politização lá em meados de 2017, mais ou menos, e eu me lembro até hoje que um dos primeiros termos que eu pesquisei na internet foi o que é liberalismo, e eu caí direto num texto do site do MBL, falando sobre liberalismo, sabe? Foi o primeiro contato, assim, com um texto sobre política que eu tive. E isso é interessante porque eles têm essa proeficiência de chegar nesse público novo há muito tempo e eles mantêm isso. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque a gente tem que falar com essa juventude que está começando a formar o seu repertório político agora, né? E demonstrar determinados caminhos pra eles não caírem justamente nas inconsistências do MBL, né? Esse é o grande problema, né? E a terceira coisa que eu falo que é colocar as ideias no livro, né? Possibilita isso, né? A gente chega aqui, ó, tá errado nisso, escrutínio, bater na ideia do cara e não necessariamente no cara, necessariamente no cara, né? O ponto é esse. Agora, o resto, a gente tem a discordância, coisas do tipo, e vamos brigar. Só que agora eu acho que a gente tem uma vantagem em relação a isso, o nosso discurso. O nosso discurso, ele tem uma aderência na sociedade brasileira, por causa da história que a gente contou aqui, muito mais forte, tanto do que os discursos liberais. Porque o discurso liberal, ele, como a gente já evidenciou no debate, né? Ele pariu as mazelas que estão aí hoje. Mas esse discurso do Marçal, que pegou aqui na disputa da prefeitura, do empreendedorismo, inclusive nas faixas mais baixas, né? Então, é um discurso liberal. O Marçal tem um pouco... Então, é que o Marçal, esse discurso sobre empreendedorismo é aquela coisa que o MBL já foi, né? Que é a questão desse liberalismo vulgar mesmo, que fica falando de empreendedorismo, como se simplesmente criar um monte de empresinha pequena, um monte de padaria, fosse desenvolver um país, né? Nenhum país desenvolveu assim. O Schumpeter, ele colocava que as economias monetárias, elas só se desenvolvem a partir, principalmente, da condução da política e da dinâmica do mercado imperfeito. Tá? Que ele falava sobre a questão do monopólio, não só como algo pejorativo, algo ruim, mas como algo que é uma necessidade dentro do capitalismo para o próprio processo de inovação e de transformação do próprio modo produtivo, sabe? Não existe história do capitalismo mundial de desenvolvimento que passou por um processo de competição perfeita, que seria esse processo onde a gente vai ter uma economia extremamente liberal, onde a gente vai ter uma mega ampla concorrência, porque, na verdade, país que tem esse tipo de coisa, é país pobre e que não consegue... País agrário, passar, né? País agrário e tal. Então, e aí assim... entra o desafio que a gente discutiu no debate, né? Que é o desafio de você organizar essas pessoas. Porque o Marçal, ele fala para uma base social, que é uma base que ela está querendo resposta. É uma base que ela tem críticas justas ao Estado, ela tem críticas justas à política, ela tem críticas justas, eles têm críticas justas, né, à questão dos impostos. E, de fato, o imposto no Brasil é muito alto para o cara que está empreendendo, para o cara que está tentando fazer o negócio dele ali dar certo, para quem está consumindo. A gente tem condição de debater isso, de chegar, de debater, de oferecer uma proposta, de mostrar para esse cara que há alternativa. E essa alternativa, ela passa pela segurança material das pessoas, nesse sentido de defesa do trabalho, mas também de defesa de um projeto de desenvolvimento que tem que estar no centro do debate público, que eu acho o grande desafio hoje É, o Tamir, inclusive, comentou que o Ciro veste bem o figurino do JK, né? Sim. Eu acho que não é só o Ciro, acho que mais gente tem que vestir o figurino do JK, pelo menos nesse sentido, a gente olhar para o Brasil e pensar o Brasil desenvolvido, um Brasil forte, desenvolvido, com vanguarda econômica aqui dentro. E isso vai trazer essas pessoas que o Marçal, por exemplo, trouxe para o lado dele, para o lado desse novo projeto. E no outro lado, um outro conhecimento também que vem crescendo também, pelo menos nas redes sociais, é o comunismo, mas eu também acho que tem um teto que eu costumo falar que... Você reparou que tem pouco comunista velho? É. É porque no jovem toca naquele lugar do sonho, do cara achar que é isso, o mundo ideal e o mundo que eu vou transformar, isso vai acontecer, aquele ímpeto do jovem. E quando a pessoa vai ficando mais velha, a pessoa vai ter que dizer, mano, eu acho que isso aqui é um sonho, isso aqui não vai acontecer, e a pessoa meio que vai abandonando. Putz, isso me lembrou uma frase que ela é muito vulgar, que o pessoal usa, cara. Eu só quero, eu adoro os comunistas, tá? Eu sou muito próximo assim, dos comunistas, eu adoro o Marx e tal, mas você tá falando isso aí, tô lembrando daquela frase que o pessoal usa muito, né? Quando você é jovem, se você não for comunista, é porque você não tem coração. Se você for velho e for comunista, é que você não tem cérebro, né? Então... Então, isso é pesado, não foi eu que falei isso. Mas assim, eu tô colocando a frase porque eu achei ela engraçada, não significa que eu concorde com ela, tá? Mas é engraçada. Mas essa frase é engraçada, o Petri, cara. O Petri aposta com ele, o Petri fez uma analogia que é muito legal, que é tipo um comunista velho, é tipo aquele cara que é do rock and roll e tem banda de garagem ainda velho, né? E o cara acha que vai virar a banda uma hora, eu vou ser o Rolling Stones da vida, não vai rolar, cara, não vai rolar. Foi, né? Exatamente isso. Pô. Então eu acho que nesse discurso, o nosso discurso tem mais aderência, tem uma base histórica, tem cumplitudes, né, da vida real das pessoas, e eu acho que por isso que... É, a gente tá com o movimento, né, o Novo Trabalhismo, e o Novo Trabalhismo ele é, não é como se ele fosse um movimento coeso. Ali a gente tem dentro do Novo Trabalhismo vários movimentos, que vão mais à esquerda, que vão mais à direita. Hoje a gente faz parte da Juventude Trabalhista, certo? Que é um movimento ali que já tem algum nível assim de concretude dentro do movimento trabalhista que está sendo estabelecido, certo? E a gente vê nesse processo de construção do trabalhismo a própria superação dessa hegemonia petista que está hoje, que copita a esquerda e que não permite que a gente possa fazer uma discussão sobre um processo de como a gente vai levar esse país para frente. Sabe, e também não dá soluções, né? A direita brasileira também não dá soluções pro povo brasileiro, né? Isso que é um ponto também. Exatamente. Também tem um espaço, né, muito grande aí a ser explorado, né, cara? Então, eu acho que nosso discurso pega também, né? Eu acho que a gente tem um... É claro, a gente ainda tá muito no começo, né? A gente ainda tem todo um caminho para trilhar. E eu vejo, assim, nos movimentos como IBL, como também os próprios comunistas, eu acho que dá para aprender muita coisa com o que eles vêm fazendo, né? Eles já têm alguns anos na internet. E hoje eles têm uma amplitude que eu acho que a gente tem que visar nesse primeiro momento, né? Por isso que eu sempre falo que é muito importante o trabalho das redes, o trabalho da construção da militância, o trabalho da construção teórica para a gente poder dar essa força inicial para o movimento, que permeia principalmente o campo da internet. Lembrando que a internet hoje ela é o mundo real também. Né? Eu não acho que existe. Aquela... Não existe uma dicotomia entre o mundo virtual e o mundo real. A internet é o mundo real. Sabe? E eu acho que hoje é o primeiro caminho assim que a gente tem para traçar, mas já organizando esse trabalho de base com a militância, com a juventude trabalhista, certo? Tem o Leandro, que é um dos organizadores, assim, um cara da vida. Por isso, né? Um abraço para ele, deve estar assistindo a gente. E, cara, eu acho que a gente tem que ir pra frente, porque do jeito que tá o Brasil, a gente tá lascado, pô. E o Lula petista precisa ser superado. É, gente, o Lula petista tem que ser superado assim. Eu tenho pra amigo, ontem. Né? Tinha um dado como morto e ele voltou, né? Pois é. Perguntas? Perguntas. Manda lá, o Romer. Vamos lá. O Correndo pra Cachorro, ele mandou aqui, ó. O trabalhismo ainda consegue competir com o discurso liberal que domina as redes sociais ou já perdeu espaço? Veja o debate aí, quantos liberais devem ver aí. Tira pra conclusão, eu creio que sim. A questão maior ali é a questão de ter máquina pra pautar o debate. É. Mas isso a gente consegue com o que a gente está fazendo aqui, né? De trazer a gente para perto, de acompanhar a gente, de construir estrutura, né? E inclusive, é legal... assim, a disputa teórica sobre o liberalismo, sobre o desenvolvimentismo, na minha opinião, é uma coisa que ela já vem caminhando para ser superada, tá? Eu não acho que esse discurso liberal ele vai durar por muito mais tempo na sociedade brasileira, até porque a sociedade brasileira ela tende a incorporar tendências mundiais, e a gente já vê hoje uma tendência mundial, a gente vê as questões entre Estados Unidos e China, a gente vê a questão na Europa com relação a essa disputa econômica dos Estados Unidos e da China, que já caminha, tá, para uma espécie de superação do neoliberalismo. Eu acredito que o neoliberalismo, inclusive o pessoal do MBL fala sobre isso, né? Que não é, não é se o neoliberalismo vai morrer, mas quando, porque ele já tá no estado terminal, né? É. Então, assim. O pessoal brinca muito. Se os caras da MBL falam isso, né? Então... Eu não gosto de me vangloriar, não, mas esse negócio é só pra mostrar o poder da internet e das pessoas mesmo, né? Cara, esse negócio de trabalhismo nem existia na internet antes, velho. Do nada surgiu. E começou com eu no meu quarto lá. O AS era mesmo. Juro pra você, mas falou assim, ó, nós somos trabalhistas. Nós somos trabalhistas. Começou a juntar a galera. Tá, antes começou com o negócio de nós somos os ciristas e tal. Aí junta a galera. Daqui a pouco, eu acho que nós somos os trabalhistas. E aí, porque, mano, essas ideias eram tudo, tudo espaçada, tudo voando. Ah, esquerda, ah, a direita, coisa e tal. Fica nessa, assim. Aí eu comecei com a minha loucura aí no meu quarto lá. Isso aqui é os trabalhistas. Radical. Os trabalhistas. Aí eu coloquei, as suas fotos lá do negócio e fiquei falando. Isso aqui é os trabalhistas. Aí eles foram debater do espectro. Aí eu falei, ó, aí lá até no negócio tá, né? Esquerda moderada versus esquerda comunista, revolucionária. Vocês eram moderados e... Eles eram os moderados, não tava nesse debate. Ah. Eles eram os moderados e os caras revolucionários. Aí eu comecei a chamar, trabalhistas, só os trabalhistas lá. Trabalhistas, a gente reivindicou lá, né? Reivindiquei lá o trabalhismo, então, fui lá, sim, vim aqui defender o trabalhismo. Na minha opinião, tá... Eu considero que o debate do Jabu com a Renata Barreto aqui, ele foi uma espécie de marco na internet. Com certeza. Porque antes disso, o que a gente tinha era uma esquerda petista que vinha batendo cabeça no debate público, que estava sempre tomando porrada de gente do MBL ou até de outras pessoas de direita, certo? Não só do MBL, não. A esquerda debatia, até hoje a esquerda debate muito mal, em grande medida, mas assim, quem predominava no debate público de esquerda era só o pessoal muito ruim. E aí eu lembro que eu vi uma entrevista ruim ou não preparado para a nova mídia. Exatamente. Eu lembro que eu vi uma entrevista da Renata Barreto, inclusive, no... Acho que era Dois Irmãos Podcast. E, não é o Três Irmãos, né? O outro lá, que é dos Irmãos. Irmão Dias. E aí eu vi uma entrevista dela lá dando uma espécie de aula sobre capitalismo e não sei o que. Aí eu ouvi isso aí e falei, nossa, essa mulher tá falando... Antes do debate. E aí eu fiquei, nossa, essa mulher, olha o tanto de merda que ela tá falando e, tipo, tratada como uma gênio, assim, nos comentários e tal. Aí rolou aquele debate com o Elias, quando eu conheci ele foi nesse debate. E, como a gente viu aqui, né, a Renata Barreto, ela foi massacrada e eu não esperava por isso. Eu me surpreendi positivamente. Você esperava um resultado? Eu esperava um resultado como eu já via, porque eu já tinha visto que a Renata Barreto, apesar dela estar toda errada, ela era muito boa de retórica, né? Então, assim, muito bem articulada, e isso pesa muito no debate. Só que aí o que aconteceu foi que o Elias deu uma surra nela. Inclusive, como eu comentei, acho que durante o debate com a MBL, Paty, eu ainda não tinha lido um livro de economia na vida nessa época. E quando eu vi a discussão ali, eu falei assim... Eu preciso estudar, cara, porque eu não tenho condição, por exemplo... Naquela época, eu não tinha condição de chegar num debate e discutir com a Renata Barreto. Eu sabia que tinha muita coisa que ela falava que estava errado, mas eu não tinha a densidade teórica para poder rebater aquilo dali. Então, na minha opinião, aquele debate ele é um marco, porque depois dele a gente vai ter um monte de outros debates onde a direita vai acabar... Toda vez tomando muita porrada, principalmente ali por parte dos comunistas. Inclusive, eu acho que o MBL internalizou essa mudança e por isso que eles começaram a reestruturar o próprio argumento deles, percebendo que esse negócio de liberalismo bobo não dava certo quando você pegava alguém de esquerda minimamente preparado para poder bater nisso, né? É engraçado então, que... Então, e aí só para fechar, porque a linha do raciocínio é, do mesmo jeito que, na minha opinião, aquilo foi um marco na internet na época... Agora eu acho que o nosso debate lá no Espectro com o Jones, a Carol e o Chavoso também foi um marco no sentido de que até o momento a gente tinha uma esquerda petista e a gente tinha uma esquerda comunista e no final das contas duas esquerdas que não dão nenhuma resolução prática para uma mudança efetiva do Brasil. Porque os comunistas estão lá com o papo da revolução deles que ninguém sabe como é que vai fazer, ninguém sabe explicar e o petismo que não tem projeto nenhum. Né? E a gente se colocou no debate público brasileiro, mostrando que existe sim uma esquerda, que ela tem projeto e esse projeto é palpável e retrazendo, né? Colocando de volta na mesa toda a discussão daquilo que já deu certo no Brasil e que era uma coisa que estava muito apagada, tá? É engraçado que esse negócio lá, como é que eu começo a brincar com esse negócio de trabalhista e tal? Porque, por exemplo, igual o Elias Jabur aqui, e você vê que o Elias Jabur até fala isso várias vezes, né? Ele fala assim, eu não quero nem a revolução, eu só quero uma reforma profunda, coisa do tipo. E aí eu começo a ver, sempre quando os comunistas debater com o liberal, eles sempre defendiam o que a gente defendia, só que tirava a revolução. Entendeu? Eles começavam a bater nesse ponto. Aí eu começava nas lives e falava assim, ó, isso é, você tá certo, mas você tá fazendo, você tá com a skin trabalhista. Igual o Jones, que me enchendo o saco, ó, tá legal, Jones, mas tá com a skin trabalhista, né? Pô, ele ficou puto lá quando eu falei. Mas acontece mesmo, por exemplo, quando eu comecei a produzir uns vídeos lá pro TikTok, o pessoal ficava falando assim, nossa, apesar do seu viés revolucionário, eu concordo com muita coisa que você diz. Aí eu fiquei pensando, quando foi que eu falei que eu tinha diabos de viés revolucionário? Quando foi que eu defendi o comunismo? Mas por que que o cara tinha essa impressão? Porque ele vê no meu discurso trabalhista o discurso dos comunistas que já são maiores na internet do que o novo trabalismo hoje. Tiveram que modular, sabe? Não, então, exatamente. A verdade é que quando eles sentam pra debater com o liberal, eles nem debatem a revolução. Tudo que eles estão fazendo ali é proposta reformista, né? Estão discutindo o próprio capitalismo. Que eu fui convidado foi o do Ferrez, o Avesso. Aí chegou lá e ele pede isso, eu falo, sou cirista me tornando um trabalhista. Isso há anos. Aí depois começou isso, nos outros podcasts lá do Noir do Paulo Cruz, eu já falo, sou um trabalhista, já vou falando isso. Aí depois que eu fui nos Três Irmãos, nessa confusão toda, aí eu falo, agora chegou o verdadeiro revolucionário, porque os Três Irmãos estavam virando, tipo, um negócio, virou febre comunista, né? É. Virei comunista com esse tal, aí quando chegou o verdadeiro revolucionário. Agora os trabalhistas vão te ensinar o que é uma revolução. Aí eu começo a brincar com esse negócio trabalhista. Aí o Rodrigo e todo mundo da internet começa a falar, oh, e os trabalhistas? E os trabalhistas? É. Inclusive, quando os comunistas vão lá, começa a perguntar, e os trabalhistas? E os trabalhistas? E fica nessa. E isso, aí virou os trabalhistas. Você aproveitou, tá? O Três Irmãos entrou em contato comigo pra gente poder fazer uma gravação futuramente. E eu já prometi pra ele já. Eu vou sair de lá, o Robertinho, não, o outro, o Rodrigão. O Rodrigão vai ser convertido no dia que eu sentar lá na mesa pra debater. O Robertinho já é, né? Não, o Robertinho ele já tá no papo já, mas o Rodrigão. Porque o Rodrigão, ele percebeu. Porque o Rodrigão ele tava assim, ó. Ele tava muito mais à direita. Ele tava muito mais à direita. Aí o Johnny chegou lá e aí ele descobriu, assim, o ouro. Falou assim: meu Deus do céu, esse cara é muito inteligente. Olha só a surra que ele dá e não sei o quê, não sei o quê. Só que ele tá pegado nessa coisa de revolução, entendeu? Eu vou sentar lá, eu vou mostrar: olha, a gente tem tudo o que o Jones tem, só que a gente tem um projeto concreto aqui, ó. Esquece a revolução, vem com a gente. Eu tenho certeza que nesse dia ele vai abandonar o Jones Manuel. Manda aí, eu comento. Vamos lá. A Suado 88 mandou aqui, ó. Dá em cima de homem casado. É complicado, hein? A Suado 88 mandou. Como proteger o trabalhador no país onde a economia cresce muito mais rápido do que a legislação? Gente, é isso aí, a gente já discutiu no debate, aí eu sempre volto aquela mesma questão, né, velho? Qual que é o problema que a galera tá tendo com a CLT, cara? Qual que é o problema? Cara, eu acho essas coisas tudo razoáveis, assim, gente. Umas férias remuneradas, um terço de férias, não, assim, pra pessoa descansar, uma vez no ano com a família. Que a gente volta no lugar também. A gente acabou de ter uma reforma trabalhista com o Temer, cara. Foi insuficiente, então? Foi insuficiente. Pra eles foi insuficiente. Gente, é isso, gente. Descanso remunerado. Eu acho que é uma coisa justa pra pessoa ter um tempo com a família. Uma férias uma vez no ano, gente. É a coisa mais normal. Isso faz bem. Você não, que é patrão, coisa tal. Eu sei que patrão liga pra isso. Patrão, na maioria do Brasil, não é isso. A maioria sabe que as férias é importante, capricha, dá as férias pro funcionário, que o funcionário volta descansado, volta mais produtivo. É normal, 13º salário é bom para todo mundo gira a economia, os empresários ganham dinheiro, os trabalhadores ficam felizes quando cai a primeira parcela, sabe? Todo mundo fica feliz, é tudo tranquilo, gente, é uma cesta básica, é condução, coisa e tal. Gente, não tem nada demais nisso, é uma jornada de trabalho que não seja exaustiva, só isso, gente, sabe? Não e assim, questão simples, né? Pergunta simples para qualquer pessoa. Se você é dono de uma fábrica de geladeira, você vai contratar mais pessoas em qual situação? Na situação em que a sua fábrica não está dando conta da demanda, está aquecendo lá, você não está dando conta, você tem mais demanda do que você está produzindo, então você sente que se você aumentar, você vai vender mais ou se o custo da força de trabalho for menor? É lógico, e quando tiver mais cliente na isso. porta. É óbvio isso. E assim, esse cliente na porta é o que tá trabalhando com você ali, ou que tá trabalhando em outra empresa ali, que tem uma garantia. Léo, tivesse uma fila de anunciantes, coisa do tipo aqui, coisa e tal, você conseguisse abrir dois podcasts ao mesmo tempo, coisa e tal, você não ia fazer? Hoje você tem 17 funcionários, não teria 34? Teria sim. Se não, não ia assim, não estaria fazendo ali outro. Tem uma falsa polêmica aí que o pessoal faz um salto, né? Porque eles colocam como se fosse o custo do trabalhador por conta de um excesso de direito na SLT, como se fosse um impeditivo para o desenvolvimento, quando na verdade no Brasil aconteceu o oposto, tá? No Brasil, o Brasil ele começa a se tornar mais produtivo e desenvolver a sua economia quando ele tem leis do trabalho consolidadas. Não é o contrário. Antes de ter qualquer legislação trabalhista, quando o custo do trabalho no Brasil era baixíssimo, a gente tinha um país que era essencialmente agrário, não tinha indústria nenhuma, a condição social do Brasil era absolutamente terrível, e o que acontece é que na medida em que o custo do trabalho encarece, foi uma coisa que a gente falou no decorrer desse episódio lá atrás, na medida em que o custo do trabalho encareceu e as condições dos trabalhadores melhoraram, a própria demanda para a produção nascente, ela foi impulsionando esse processo de desenvolvimento. O Brasil ele não está estagnado por conta de CLT, muito pelo contrário. Na verdade, ele se desenvolveu por conta de CLT. É o mesmo papo da redução da escala 6x1. O pessoal fala, não dá para reduzir a escala porque o Brasil ele é improdutivo. No início do século XX, existiam movimentos para poder reduzir a jornada de trabalho, que nessa época era de 12 a 14 horas por dia. E todos esses movimentos eles foram barrados, tá? Pela política que estava vigente na época, dizendo que isso era um grande... O mesmo discurso. Na escravidão também foi a mesma coisa. A mesma coisa. O que que acontece? Com Getúlio, há uma redução da jornada de trabalho para 8 horas, e ainda assim o nível de produtividade do país, ele cresce nesse período. E aí você vai ter 8 horas de trabalho, você vai ter o descanso remunerado, você vai ter férias, certo? Você vai ter uma série de... Depois você vai ter o 13º também, etc. Uma série de benefícios que em nenhum momento dificultaram esse processo de desenvolvimento, justamente porque o desenvolvimento está atrelado à capacidade produtiva e ao tipo de economia que você está utilizando para organizar o nível produtivo dessa economia. É esse o problema do Brasil hoje. Ele não se desenvolve porque a gente utiliza um consenso econômico que ele é ultrapassado. O problema do Brasil é esse. No dia que a gente colocar na cabeça que a gente tem que mudar esse consenso que está aí hoje e desenvolver a economia do Brasil de uma outra maneira, uma maneira contrária à que está posta hoje, o Brasil ele vai voltar a passar por um processo de desenvolvimento, na verdade, para possibilitar que a gente possa abranger mais direitos para os trabalhadores, além do que já existem hoje. Tá? A história do Brasil demonstra claramente que não existe nenhuma contradição entre ter mais direito e desenvolver um país. Nenhuma. Na verdade, são coisas que se unificam. Pergunta, Homer. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui da Rosana Teodoro. Ela perguntou, como convencer o brasileiro médio de que direitos trabalhistas não são um entrave para o crescimento econômico? Não, ele acabou de falar, tem outra pergunta? O Eduardo está perguntando aqui, ó. A pejotização virou regra no Brasil. Existe algum cenário realista? Só marca para cortar essa parte que eu falo que ele já respondeu. Tá. Aí vamos lá. Tem mais pergunta, Romer? Temos mais uma aqui, ó, do Eduardo Lemos. A pejotização virou regra no Brasil. Existe algum cenário realista de reversão disso? A pejotização não virou regra, gente. Não virou regra. Tem 30, parece que é 38 milhões de carteiras com CLT, né? Em relação de emprego regulado pela CLT. Como eu disse, né? Já disse lá no debate, repito de novo, pejotização é um processo de a pessoa ter uma relação de emprego, jornada de trabalho, pessoalidade, isso eu venho falando há muito tempo, pessoalidade, o que é pessoalidade? É a pessoa que tem que ir lá fornecer o trabalho, não é igual, por exemplo, um pintor que vem na sua casa, que é um prestador de serviço, quando ele vem na sua casa, ele vem com um ajudante, no outro dia pode vir só ajudante pintar, coisa do tipo, não é uma coisa exclusivamente da pessoa, da personalidade, quando você está numa firma, não, igual o Charles trabalha numa firma, é ele que tem que ir lá, ele não pode mandar a esposa dele lá trabalhar. Entendeu? Não é uma prestação de serviço, são outras características, controle de jornada, subordinação, tem subordinação, você fala pro cara, faça assim, assim, assim, assim, assim, assado, o pintor você não fala pra ele, passa o rolo de cima pra baixo, baixo pra cima, você não fala assim, exatamente. Pô. O prestador de serviço, ele sabe como é que faz o serviço dele, é uma outra dinâmica, é uma outra... A prejudicação é a relação de trabalho disfarçado. Isso, então... O pintor que decide quanto tempo ele vai trabalhar. Isso são as características de emprego, a pejotização é o quê? A pessoa que tá nessas características, falseando a relação dele, falando que é um PJ, como se fosse um pintor, um prestador de serviço, uma pessoa jurídica. Só que, na verdade, ele tem a relação dele, é uma relação de emprego. Isso que é a pejotização. Então, assim, não é regra no Brasil que tá virando pejotização, não. Tem os PJs, normal, aí dentro desses PJs, que são os prestadores de serviço, você tem que ver quem é que tá lá falseando a questão, entendeu? E aí dá um número aí, se eu não me engano, acho que é de 8 e pouco, mas pode confirmar isso depois. Eu posso dar um exemplo pessoal, assim, anedótico. Quando eu tava aqui em São Paulo... Eu, nessa época, eu tava fazendo academia, e aí, lá na academia, eu fui cozinheiro por muito tempo. Assim, a minha profissão dos 18 até os 24 anos foi como cozinheiro. Trabalhei como cozinheiro e tal, fui sushi man, um monte de coisa. E aí, estavam abrindo uma vaga para trabalhar numa lanchonete que tinha nessa academia. E aí, eu, por curiosidade, fui lá perguntar, né? qual era da vaga e tal, e você tinha uma relação que deveria ser regulada pela CLT, mas eles queriam que você abrisse o CNPJ para poder fazer, e o salário era R$1.000 por mês, pô. R$1.000 por mês. E aí eu me lembro que lá na época da eleição eu fiz um debate com o bolsonarista e aí eu falei pro bolsonarista sobre esse caso e ele falou assim: ah, mas isso é ótimo, porque se agora a gente pelo menos com esse esquema da pejotização a gente consegue pagar menos do que um salário mínimo, é melhor mais gente recebendo mil do que não recebendo nada, porque o salário mínimo é mais custoso para poder fazer a contratação, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente quer combater. Né? Como foi colocado no debate, a gente não tem um problema especificamente com quem é PJ. A gente entende que é uma necessidade ali do trabalho e tal. É fraude, mas... é fraude. É, basicamente isso é fraude. O processo de pejotização. Você precisa afirmar que várias vezes as pessoas falam isso. São três coisas diferentes, gente: CLT, relação de emprego, prestação de serviço, PJ. E aí tem no meio o pejotização, que é essa falseação da coisa. São três coisas diferentes. Senhores, é com vocês agora. Faltou algum assunto? Faltou fechar algum assunto? Agora é a hora, e depois redes sociais, onde encontram vocês. Faltou alguma coisa? Não, acho que ficou amarramos bem. Ficou bem amarrado. Eu começo então. Eu agradeço muito pelo convite. Gostei muito de fazer essa participação aqui com os meus amigos trabalhistas. Acho que essa foi uma grande oportunidade, né, para colocar o novo trabalhismo, principalmente em maior evidência. E assim, hoje no Brasil, quem tem projeto claro e um projeto coerente para poder desenvolver esse país, somos nós, tá? Não tem MBL, não tem PT, não tem... Enfim, não tem nada. Assim, os comunistas, aqui puxando uma sardinha assim, eu falei, eu gosto dos comunistas. Acho que quando eles entram em algumas discussões do campo econômico, quando eles assumem, né, quando eles colocam o manto do reformismo, eu acho que eles fazem boas discussões, pô. Sabe assim? Acho que eles fazem boas discussões. Verdade. Só que é como o Jones sempre diz... Enquanto nós, a nossa corrente política, ela tem o reformismo essencialmente como o fim, para eles o reformismo seria apenas um processo para uma bendita de uma revolução. E aí, como faz a revolução? Ninguém sabe, não é concreto e tal. Mas é por isso que eu acho que assim, pode haver uma aliança entre trabalhistas e comunistas, porque pelo menos, na minha opinião, na verdade, no Brasil hoje, eu estou disposto a me aliar com qualquer um que falar assim, eu sou antiliberal, eu sou antineoliberal, e a gente tem que acabar com o neoliberalismo. Qualquer pessoa que falar isso pra mim e ter um projeto político nesse sentido, é um cara que eu vou falar assim, eu vou estar junto com esse cara aí pro que der e vier, vamos fazer uma parceria e tal, porque eu acho que o grande dilema do Brasil hoje é acabar com o neoliberalismo. Então eu acho que essa conversa ela elucidou bastante esse ponto, né, demonstrando como que se desenvolveu a economia brasileira e como que ela chegou até a se tornar o que ela é hoje, e por isso eu agradeço muito pela oportunidade de fazer isso. Minhas redes sociais, eu uso principalmente o Instagram e o Twitter, Charlie Barclay, _. Veja no título, para escreverem. Oi? Certo. O pessoal vai ter que ler o título para... Vejam no título para escrever certo. É quase igual o do jogador de basquete, né? Só que o jogador é Charles Barclay. Só depois que eu fui descobrir, né? Um belo dia eu falei, eu vou jogar meu nome no Google para ver se aparece meus livros. Apareceu jogador de basquete. Aí eu, puta merda, cara. O cara roubou a minha pesquisa no Google, que eu não apareço, o cara dele. E aí, o meu Instagram é charliebarclay__, o meu Twitter é charliebarclay__, e o meu YouTube é Charlie Barclay, tá? Pesquisem lá Charlie Barclay que vocês vão encontrar, se inscrevam no canal, porque vai me ajudar bastante aí. Eu tenho um projeto, assim, político e de formação que eu quero colocar pra frente nos próximos tempos, então eu conto aí com o apoio da galera pra isso. E é isso, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, espero voltar mais vezes. Voltarás. Crepe. Bom, queria agradecer, né, por oportunidade muito boa para a gente conversar sobre trabalhismo, para a gente debater sobre esses assuntos e queria deixar meu canal, né, no YouTube, Frederico Crepe, com K. Inclusive, quando eu pesquisava meu nome, aparecia Crepe Suíço no Google. sempre vi, mas agora eu ganhei, tá? Ganhei do Crepe Suíço, fica essa informação. Olha, ganhei uma vitória, pequena vitória. E o Vilela fica com vontade de comer crepe. Nossa, nunca comi. Sempre que eu não como crepe. Eu nunca comi, cara, vou te ser sincero. Nunca comi, sério. Ele tá aí, e é legal, pô, que a minha família... O escurinho no cinema, pô. Era pra você fazer essa piada. Viu, meu irmão? Eu até pensei que o cara entrou, não, não, não, não, não. E aí, Eu descobri, inclusive, no IBGE, nesses negócio de nome, eu descobri que tem 45 crepes no Brasil. Olha que coisa interessante. Só? Que é só o tronco da minha família ali que foi registrado errado, né? Porque a família era pra ser Krepke. Krepke. Aí o irmão do meu avô, os irmãos, tudo era Krepke. Aí o meu avô foi registrado errado Krepke, aí passou. Ah. E aí pode pesquisar o YouTube, né? Tem o Twitter também, @FredKrepke, e o Instagram, que é @Fred.Krepke. Vocês vão dar uma olhada lá. Posso usar vocês no ano que vem, ano de eleição? Claro. Pode me perguntar para os candidatos, mandar perguntas. A galera vai passar por aqui. Tamir, que não é Tamires. Tamir Felipe aí, gente, só me seguir nas redes sociais. Aí eu vou fazer um apelo aí, ó. Sigam Gastando o VR, o canal, junto que eu faço com a minha esposa. Tá bem pequenininho, então a gente precisa correr. A gente fala assuntos mais a menos, troca uma ideia e tal. O meu canal principal, que eu falo de política, tá? É o Tamir Felipe. Faço live. Você trabalha também? Todo dia, trabalho, dou aula. Não, não tô falando. Você trabalha na internet, tá? Todo dia. Trabalho na internet. Todo dia tem live, pode entrar lá. Eu tô trocando ideias. Também tá em live todo dia, né? Então, por isso que eu falo. Eu sei o trabalho que dá, eu admiro isso, cara. Esse é meu canal, Tamir Felipe. Mas aí eu peço pro pessoal também lá dar aquela forcinha no Gastando o VR. Gastando o VR, canal que eu faço com a minha esposa lá, é mó barato, a gente fala dos assuntos mais a menos tal. E quem quiser se organizar com a gente através da JT coisa e tal, me chama no direct do Instagram, que eu direciono lá pra galera da JT, pra galera no Fórum Trabalhista, pra se organizar aí na sua região, na sua cidade, se gostou das ideias, que se tá namorando aí com o trabalhismo, dá um toque, chama no direct do Instagram que eu respondo lá e mando vocês direto pra se organizar. Fechou. O Romer entendeu mais sobre trabalhismo? Rapaz, eu aprendi bastante, hein? Então vou tomar de você daqui a pouco e em meia hora se prepara, estuda o tema. O Romer, o que o pessoal faz agora, nesse momento? O que tem que fazer? Se você ainda não deu seu like, você tá panguando, então já deixa seu like, se inscreva no canal, torne-se membro, né? E pra provar que chegou até o final dessa live. 3 horas de live. O que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final do papo? Ah, cara, você já sabe, né? Bora comer crepe? Um K, né? Bora comer crepe nos comentários. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau, e que bom que vocês vieram. Valeu, fui. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.